Eu estou preparado. Posso matar as pessoas. Eu estou preparado também para não fazer mal. Estou preparado. Ah, as proficiências que eu pego pelo arquétipo são extras as proficiências que eu já pego de paz? Ai, onde tá? São. Se combinar alguma, você escolhe outra. Você faz uma troquinha. Ok. Então é atletismo. Atletismo, intimidação. Acrobacia. Ah, o que? Perícias. Não, mas esse é um pouquinho mais claro. É literal. Você ganhou 85. Quanto que ela tá dando? Acho que é 90. Ah. O que? Você consegue ler? Gente, eu não consegui entrar na tabela. Que tabela? XP. Ah, XP? Eu acho que é. Seu C é 115. Eu fiquei confuso em era só uma imagenzinha. 15, 120, 120, 115, 90. Eu estou com 115. 115? Tem certeza? Não, vou achar aqui. Abre a tabela aí. Abre a tabela. Uma pessoa que você está com 115, eu acho. Intuição. Vamos lá, Sky, 115. Bipiante, 110. Purple, 115. Kraka, 90. Fenrarel, 90. Ygritte, 90. Como é que é? Vercelli 85. 13? Calou. Nossa senhora. Dolinho zero. Dolinho. Não, aqui é o ponto de vida. Pô, sabe o que eu tava procurando? Não consegui achar? O quê? Como é que eu faço pra escrever pergaminho? Não dá mais na quinta edição? Pra mais escrever pergaminho? Dá. Mas é um negócio chato. É um negócio chato. Eu escrevo um pergaminho e vou mostrar pra vocês tentar usar a magia. Ou eu posso guardar os pergaminhos e usar quando eu não tiver slots de magia. É tipo. Pode dar merda com vocês. Como é que é aquele nome do Dark Souls? Tem nome. Mas eu acho que não, porque eles deram uma separada no negócio. Deram uma. Abstraída do negócio de magia arcana, magia divina. Tá na tua lista de classe eu uso. Era Bad Spell, eu sei. Não, tô tentando. Não, na verdade, agora eu usar o pergaminho é só você saber ler a língua que tá escrito. Só que tem chance de acertar ou não, se não for um caster. É, se não for um caster, pode dar merda. Bárbaro. Ah, é tipo um amuleto em Dark Souls. Que tipo, você só consegue usar. Tô vendo que você tá fraco de referência, hein? Você só tem Dark Souls de referência, cara? É porque, cara. Não, questionou, hein? Eu joguei muito Dark Souls na minha vida e Dark Souls era um RPG. Tipo, desde os 300? Desde os 300. Não, Dark Souls. Não, Demon Souls foi quando? Como que eu vou usar o XP aqui? É, o que eu faço daí? É que é experiência? Bloodborne, Dark 3. Tipo, depois que ele faz o XP, onde que eu coloco ele? Eu ainda não consigo decidir. Ela não tem tendência nem de ter certeza. De juiz, tá ligado? Seria uma coisa que eu dou, mas. Não, não, não. Não, não. Deixa eu pensar, qual que seria a tendência do corpo? Depois eu vou trazer pra vocês. Tem um negocinho que explica de forma perfeita como que são as tendências a partir de um molequinho roubando pão. É perfeito isso, mas depois eu passo pra vocês. Agora, no seu caso... Bom, não precisa esquentarem muito a cabeça com tendência nesse momento. É que tem um bug, algumas coisas que pedem a tendência no jogo. Sim, sim. Mas não precisa se preocupar muito com isso, não. É, você não mas precisa, eu seu acho... caminho tá indo pra neutrimal fácil. É, tá pegando neutrimal ali. Já tá indo pra... Se você não é ainda, você coloca neutro que o mal vai vir com o tempo. Neutrimal. Você põe neutro, o mal vem com o tempo. O mal vem com o tempo. É só você continuar nesse caminho que você tá seguindo aí que vem fácil. É, chamar os capeta. Ficar devendo. Enquanto você tá tirando só os seus dedos, continua no neutro. A hora que você tirar o dedo de alguma outra pessoa. Isso não conta, né? Cara, que você não salvou ninguém, você não foi o demônio. O demônio que andou um passo pra bondade, você não. Demônio daqui a pouco vira um anjo. É, daqui a pouco o demônio vira um anjo e você continua indo pro lado. Bem por aí. Gente, eu acho que tem lugar pra beber água. Por aqui do lado, tem uma bebida. Tem água, tem refri. Tem água ali? Tem bolos. Então acho que com muita apertado aqui. É real. Com a mesa ia ficar melhor. É, só que não tem mesa lá. Onde que era melhor? Não, se colocasse mesa, cadeira. Ah. Mas não tem mesa e cadeira. Sobrando. Gente, se vocês quiserem, vocês podem sentar no sofá. Eu falei, pode sentar no sofá e jogar abaixo pra jogar dado, mano. Ah, precisa jogar dado. Aí não vai ficar apertado. É que aqui eu vejo vantagens de tipo, tá frio, aí de tá chovendo. Não, por favor, show de mão. Ai, por que você vai sair? Eu vou para um campeonato de League of Legends. Sério? Campeonato o quê? 4 anos logo. Sério? Nossa, me chama. Por que ninguém me chama? Se eu tiver alguma coisa flex. Vai ser a final, né? É da Fai, não é MSI. Ah, vai ser o MSI. Antes do final da MSI vai ter campeonato de X1. A Fai vai dar skin dessa vez? Vai. Ah, então eu vou só pro lado. Nossa, isso aqui é tão gênero. Bom. Então, acho que vai ser meio que bom. Vamos lá, então? Tem água hoje? Oi? É hoje, né? Hoje. Bora. Não, na real eu não posso. Eu prometi pro Zico que a gente ia jogar, que a gente ia zerar Naruto. Eu não vou todo mundo pra lá, ó. Tá pondo a mão dentro do bolo. Que tipo de espada? Espada longa, espada curta. Já pega, come o porra, depois volta pra espada curta. Vocês estão afendidos lá no bolo? Tem espada de cimitarra. Não, não vou não. Tem. Eu vou assistir seu. A cimitarra ela tem a lâmina mais curta. E ela é mais leve, mas é melhor de manusear. Ai, fica. Ah, eu não, porque eu não vou acordar às 7 horas da manhã. Eu vou estar acordado às 4 morrendo. Nossa, mas você morre às 4 da manhã, você é fraco. Mano, eu sou fraco desde os anos 16 anos. Ah, tá bom, ela causa 16. Às 10 horas você tá dormindo deitado. Não, pra você ter noção, eu estou com sono aqui. Mesmo dando da espada curta. O que dá pra você fazer assim sem ter penalidade? Me chama pra fazer vida. Tá usando a espada longa ou a espada curta? A espada longa dá um D8, a curta dá um D6. Consigo manejar as duas como two-handed? Pois é, two-handed. Você não usa com as duas mãos? É. Um em cada mão? Consegue? Não usa, né? Não. Monge bárbaro dá o foda essa armadura, porque... É, depende. Né? Short sword. Depende do quanto você tem de constituição no caso de bárbaro. Senão compensa usar armadura. Ah, não sei. Não, não nessa área. Você tem quanto de constituição? Bárbaro não tem nem proficiência em armadura. 15, mais 2. Mais 2, então tem que dar mais 3, mais 4. Você só vai ter 11. Até dá pra pegar proficiência, mas não compensa, porque é só uma constituição, né? Ah, então a minha dúvida é o seguinte: só uma constituição, né? Se eu pegar a armadura cana nela, continua dando duas horas tirando força. Porque ela não tá usando armadura. Não tá usando armadura. O que tá acontecendo? Quer outro D20? Vamos no Faracraque e mandar ela no D20. Funciona perfeito. Porque eu tenho uma magia chamada armadura arcana. Você compra como se tivesse uma armadura, mas você não tá de armadura. Entendeu? Então vai aumentar o seu nível de CA. Em 3, você vai usar destreza pra atacar? Quanto você tem agora? Ah, melhor. 13. Então é melhor você pegar... 13? Duas cimitarras. Tá bem baixo, ou uma cimitarra, uma espada 16, curta. Aí não vai ter diferença entre as características dela. Todas elas podem usar. Você pode usar duas cimitarras. Duas vão, você vai usar destreza pra bater. Só que aí o dano é um D6, tá? Um D6 mais um modificador de destreza. Um D6. Não, dois. Um desse... É 10 mais duas coisas. Mas são duas cimitarras. Dois e dois. Não. Ah, é. Com certeza. Não é, porque essa sabedoria... Ah, é, tá certo. Sabedoria mais dois. É isso aí. É dois e dois. Aí, em vez de eu usar em mim... Ju, em vez de eu usar minha armadura também em mim... Eu uso em você e fico mais escondido. Exato. Esquinas, assim. Eu tava conversando ontem lá em casa, né? Puta merda. Se alguém chegou pra bater no mago, alguma coisa já tá errada aí. O mago, se alguém chegou pra bater nele, ele tava dormindo. Vamos atacar. Quando caiu o guerreiro, ele já se pica, já se manda. Caiu ali de vidro, ele já se manda. Bônus ataque. Bônus ataque vai ser modificador de destreza. Gabs, quem que eu busco o mago? Mas, não. 18 ou 17? É 17 mais 18. 17 mais 1. Ah, tá, ok. Não, pode por 18. Esse aí você não tem como perder. Por isso, para o momento, você queira, tá? Então vai ser mais 4, mais 1. Porque você salvou Arthur. Se acertar, vai ser mais. Nossa! Bom, hein? Pera, o que? Salvei Arthur? As duas, né? É. Não tem penalidade aí, pro ataque com duas. Então, a penalidade funciona assim: você tem uma ação por turno. Sim. Depois você vai ganhando outros ataques. Na sua ação, se você escolher ação de ataque, né? Então você vai bater com uma mão. E aí você pode usar a sua ação bônus, que você tem direito a uma por turno também, né? Pra bater com a arma da outra mão, desde que seja cimitarra, desde que sejam armas leves, tudo. Sim. Né? Então aí você pode bater com as duas, tá? Só que na segunda arma, você não vai somar o bônus da destreza no... Ai, isso vai ser só o valor do meu estilo de luta. É de estilo de luta. O estilo de luta também te dá... Aí eu ele tá te dando usar. Bônus no ataque ou no dano? Fallout 3, e no ataque, nosso de fogo gigante. O estilo de luta permite que eu possa usar o meu modificador. Eu preciso jogar aqui no primeiro modo. Eu gostei do 3 e do 2. Quem me chamou? Ah, não, é só uma coisa que já passou. Então, meu amigo, ele baixou Você baixa os dois, coloca um ADO nele, que ele junta os dois mapas. Então você pode usar o mesmo personagem que você tá jogando no 3, nos mapas do New Vegas, junta os dois jogos. Mas tipo... Eu vou pegar pra ele poder jogar. Dá bug na Steam? Achei aqui. Não. Ele só falou que tipo, roda... Ah não, você adiciona o modificador de destreza no segundo ataque. Vou jogar com o Steam. Quando você tá com uma demão duas horas. Eu posso jogar. Normalmente, ó. Jogar personagem normal. Não. Guerreiro normal. Não é. Personagem qualquer normal, né? 15. Um D6 mais destreza ou um D6? De pão, okay. Eu vou você não escolheu esse tipo de ataque? Um D6 mais destreza ou um D6 mais destreza? Não tem nenhum problema. De vez em quando eu me arrependo em comprar jogo, mas tipo. E com mais 6 pra acertar. Sucesso. Nossa, mas eu concordo. Bom, todo mundo pronto? Sim. Sim, eu acho que não tem mais nada pra colocar. Eu não ouvi direito. Do quê? É... Como é que o nome? História depois eu te mando. Mas... Beleza. Eu tenho só uma pergunta. Depois eu vejo. Deus. Onde que eles vão encontrar você? Como é que eles estão? Todo mundo podre, no meio da escuridão. Pode pegar? Dentro de uma caverna. A luz do purple. A luz do purple. A gente não tá na caverna ainda. A gente não entrou. Seguinte, você conhece Tormenta? Conheço. Estão no meio das montanhas vivantes. Você tá no meio da turminha. No meio da turminha. Estão no meio das montanhas vivantes. Pode ter sido teletransportado pro portal do deserto. Tá. Eu recebo a missão pra matar goblins, porque eu venho de uma guerra pra... Eu sou especializado em matar goblins, embora não seja um ranger. Ok. Eu tenho uma treta pessoal com eles, eles atacaram meu reino, eu entrei numa guerra, deu muito ruim, e eu sou um soldado reformado tipo, focado em matar goblins. Certo. Um goblin bom, um goblin morto. Perfeito. É, o tema tá aí pra provar isso. Um prólogo pra você seria o seguinte. Pro Valdemar. E o Swain. Só rapidinho, gente. Um prólogo rapidinho é o seguinte. Você estava numa vila, no reino de Samburja. Tá? E algumas pessoas começaram a se queixar do avistamento de alguns goblins ali na região. Tá? E o reino de Samburja não é um reino assim famoso por ter grande concentração de goblins. Tá? Quase não tem lá. Quando aparece algum é porque eles estão aprontando alguma coisa. São geralmente assaltantes. Né? Então, e nessa vila você recebeu essa notificação de que estava tendo essas criaturas. Uhum. Tá? E aí então você parte para seguir os rastros delas. Sim. Tá? E vai se embrenhando no meio das montanhas sanguinárias. Nome super legal. Bom, né? Pra você ir sozinho. Vai se embrenhando no meio das montanhas sanguinárias. Tá? A noite vai caindo. Quando você tá lá no meião, tá seguindo os rastros desses goblins, e os rastros deles vão ficando assim, cada vez mais aparentes, quer dizer, cada vez mais crescentes, tá? Você escuta ao longe o rugido de uma fera, tá? Que dá a impressão em você de ser um dragão. Tá? Um rugido que te arrepia da cabeça aos pés. Tá? Mas é um rugido distante, não se aproxima de você. Você fica meio preocupado ali, meio ressabiado, porque é uma região cheia de monstros. Mas segue sua jornada. Conforme você vai seguindo, é uma trilha bem apertada no meio dos paredões rochosos ali, tá? Você sai num local onde você avista uma carroça ao longe, tá? E diante dessa carroça você vê um grupo de criaturas, tá? Distante, é humano? É enxergar. Enxerga mais ou menos no escuro, é a lua cheia. Você consegue ver que tem um grupo de pessoas, grupo de criaturas próximas dessa carroça. Tá? E já pra começar, vou estrear. Joga pra mim um teste de percepção. Gente, vocês se serviram de dados? Não, sim. Me dá um joia. Pegue dados. Percepção é péssima. Dá sorte. 12. Ótimo. Que arma que você usa? O único favor que eu vou pedir pra vocês, depois na hora da gente guardar, tenta não misturar os dados daquela caixa com os dessa. Sim, sim. Tá? É seu? Tá, no meio daquela bando de figuras que você avista ali, todas elas se movendo sorrateiramente e algumas assim de forma um tanto quanto ameaçadora, tá? Duas figuras se destacam no meio da escuridão, tá? Uma figura que desperta uma sensação similar ao ódio que você tem pelos goblins, tá? E você, à distância, no meio daquela escuridão, você consegue divisar que parece ser um orc, muito grande, forte, muito bem armado. Tá? Se tá ali, tá aprontando alguma. E uma outra criatura que chama muito a sua atenção, que se destaca no meio daquela micro multidão que está diante de você, tá? Que dá a impressão até de reluzir a luz da lua, tá? É uma figura curiosa, caricata, tá? Andando de um lado para o outro também, e você está à distância, não consegue ouvir direito, mas parece que essa pessoa fala constantemente, tá? E te chama a atenção o seguinte: é uma pessoa que está vestida inteira de roxo e de branco. Não, não. E o Valdem inteiro é ele! Não, merda. Ok. Uma figura assim incomum. Vestida de roxo e branco, no meio da noite, no meio da escuridão. Você vê essas criaturas, elas vão, elas sobem na carroça, entram na carroça, dão a volta na carroça, mexem na carroça, tá? Uma dessas criaturas, inclusive, quem que foi? Me lembrem aí que fez isso. Abre assim. Na frente da carroça, levanta uma tampa assim na frente da carroça e tira uma bolsa de lá de dentro e guarda a bolsa consigo. Só o Ladino não rouba. Aqui a galera que tá roubando. Gente, Ladino comunista. Eu só vou roubar quando ele vai compartilhar. Quem que roubou a carroça? Foi o nosso mago. Vocês nem perceberam. Ninguém roubou nada, vocês estavam. E aí você vê tudo isso à distância. Tá? Você percebe o seguinte: os rastros dos goblins, eles levam para além da carroça a um paredão rochoso diante de você, no qual existe uma caverna. Tá? Essas pessoas, elas vão. Você tem a impressão de que estão seguindo rastros também, tá? E vão até diante da caverna. Chegam diante da caverna, elas param, voltam, ficam numa posição um pouco mais recuada, tá? E montam um mini acampamento ali para elas. E ficam conversando ali durante algumas horas. Você nota que algumas dessas pessoas dormem, tá? E o tempo vai passando. E você faz? E eu vou ficando só observando isso à distância. Eu não tento. Até então foi o que você viu à distância. Ah. O que você faz daí? Eles estão montando guarda agora durante o sono? Sim. Sim. Sempre tem dois deles, pelo menos, que estão despertos e conversando entre si. Eu vou esperar pra quando a ronda não tiver nem o suco de hibisco, que é o pessoa de branco e roxo, e nem o meio orc. O bicho. Ah, então. O meio orc já tá assim, que a Ju tá. Suco de hibisco. Você vai aguardando, vai esperando. Até que você percebe que somente duas pessoas ficam acordadas. Tá? Uma que está vestida toda de... Na verdade, as duas, né, estão vestidas com, assim, com mantos negros, ocupando quase todo o corpo. Holy cow. Completamente seguro. Esses góticos suaves. Não, não de góticos. Góticos suaves. Eu guardo as duas espadas, assim. Levanto as mãos, eu calmamente vou falando... Boa noite, eu venho em paz e vou andando com as duas mãos pra cima. Tipo, okay. Tentando o máximo de desarmado possível. Embora a minha cara, só descrevendo, eu tenho uma cicatriz que cobre essa parte. Não me cega, mas é uma cicatriz bem ferradinha. É a dua, não. Eu sou bem. Bem marcado pela guerra, embora novo. Então parece que eu sou extremamente intimidador, mas eu tô levantando assim com a cara mó de coitado. Não, qual a idade é parente? A idade aparente é de 35. Puta, velho pra caramba, então. Não, mas eu tenho 27. Que a guerra causou. Ok, o que a guerra causou. É velho. A guerra envelhece muito, né? Envelhece. Guerra e cigarro. Então. Olha aí, ó. Bom, vocês dois que estão despertos conversando, né? No momento que ela levanta a mão toda acelerada, ai, que legal, eu também faço isso, também roubo. Real, foi isso que aconteceu. Foi. Vocês imediatamente ouvem, né? Boa noite, eu vim em paz, né? Vocês viram, vem um humano, todo emoldurado numa armadura. Que é você? Pesada, metálica, vindo na direção de vocês, com os braços levantados. Os demais podem jogar um teste de percepção com desvantagem. Eu posso. Desvantagem? Tô dormindo, posso. Tá dormindo. Você quer continuar dormindo? Eu posso continuar dormindo. Se a gente for dormir, caraca, é a melhor personagem. Sim, sim. Você tinha ido meditar. Ah, a gente teve descanso curto. Aí a gente tinha ido meditar, também fizeram um descanso curto. É isso, descanso curto. É. A gente não vai dormir. Mas já amanheceu? Não, não descanso longo, descanso curto. Não, já é 20. 2d20 e pega o menor valor. Desvantagem. 2, porra! 2, 2, é uma galinha. 2, é uma galinha que você tá com 12. É a fazenda da Kratia. Você tá falando que ele faz. Sabedoria. Não viu nada, tá dormindo feito uma pedrinha. Nossa, lá, você tem. Ah, é, tá sim. Nossa, gente, vocês estão guardando na boca é do peito. Você não, tô, não. Eu deu 5. Um cara chegando, falando meioto. Boa noite, eu vim em paz, não me matem, eu sou legal. Nesse momento eu tô dentro da carroça ainda? Ninguém acordou. Nesse momento eu tô dentro da carroça. Sim, fazendo sua meditação lá. Ah, tá. Só vou abrir assim as cortinas da carroça pra ver quem que é. Só dá umas olhadinhas. Enquanto eu tô com as mãos, o que vós fazeres? O que vocês estão fazendo tão longe da vila e tão perto de um rastro de goblins? Ah, é mó rolê, querido. Assim. Primeiro, quem é você? Então. Eu claramente baixo as mãos, eu vou. É muito aberta, mano. O pessoal chega perguntando que vai soltar tudo, velho. Não sabe, eu não sou feita. Existe mó rolê. Mó rolê pode ser qualquer coisa. A gente tá no after depois então, da festa. Então, nós estamos bolando um plano secreto aqui, você quer ouvir? Quer participar? Conta pra ninguém não, mas sou bem tal. Ok, eu quando ela me perguntou quem eu sou Tarko Aidokan, soldado reformado da casa Aidokan do reino de Glavis. Nós sofremos há muito tempo atrás com uma guerra contra goblins e depois que essa guerra acabou eu venho tentando exterminá-los da face da terra. Não tô nem sabendo o que tá acontecendo. E aí, o que a gente faz? Não, mais um. O que você tá fazendo aqui? Eu tava na vila e eu soube de rastros de goblins aqui próximos e que não existe uma população muito fixa de goblins aqui. Vim seguindo esse rastro e encontrei vocês. Pode continuar seu rastro então, querido. A gente tá só de passagem. Você só. Eu gostaria. Ela é muito aberta, gente. Muito bom. Vem cá, vamos mais um. Eu gostaria parado. De pedir asilo por essa noite. Eu não tenho equipamento de descanso, nem uma tocha. E seria suicídio eu entrar dentro da caverna agora. Ah, é? eu realmente olho assim. Tá de noite. Gente, pensa bem. Eu não tenho. Aí eu olho mostro pro lado. Eu não tenho tocha. Aí eu aponto pra caverna. A maioria das criaturas que são noctivas ficam piores à noite. Ah, disso eu não sabia. Valeu. Não. A gente deixa você ficar aqui, porque você ajudou a gente a não entrar na caverna à noite, tá? É verdade, eu tava pensando. Real, não, eu tava mó querendo ruxar na caverna. Ué, a gente vai entrar na caverna à noite. Qual é a graça de entrar de dia? De dia não tem morcegos. Ups. Então, tem mais uma galera, a gente já tem que falar com esperar eles. Esperar amanhã ser o dragão matar a gente. Mas não tem como você dormir aqui. Vocês querem enfrentar a caverna ou o dragão? Quem ou a caverna level? Do dragão? Ou a caverna do dragão. Quem tem mais level? Ó, minha pluma. Abre a caverna. As cortinas da carroça. Pode ficar, mas... Nós não vamos descansar até de manhã. Nós vamos entrar na caverna agora. Só estamos repondo as forças. Eu claramente... Tarko Aidokan, quem sois vós? Sou o Fenharel. Fenharel da casa de quem? Fodeu! Da casa Lianon. Da antiga Lenore. Nunca ouvi falar, mas acredito que seja muito honrado. Você está atrás de goblins? Sim. E o rastro leva para a caverna? Claramente. Ah, eu quero um pedacinho. Não sou um patrulheiro, mas não precisa ser um para identificar um rastro de um goblin. Já que fomos para o mesmo lugar, terei prazer em ajudar a matar goblins. Fico feliz com... Gostei disso. Fico feliz com a ajuda. Gostei disso. Eu quero bolo também. Os goblins são da Aliança Negra, gente. Não, outro pode de bolo. Não, acabou. Aliás, é uma coisa que deve irritar pra caramba o Fenharel, Porque em Valcária, os goblins são aceitos como cidadãos, sim, praticamente. Sim, eu já pensei nisso. É, deve entrar pra caramba. É. Adoro aquilo, né? Puta que pariu. O pessoal do Domínio encontrou o Goblin Herói lá outro dia. É um paladino. É. Eu ouvi falar, mas nunca cheguei a ver um. Verá. Tem gente comida? Boa. Pode. Vocês tinham feito uma fogueira, né? Uhum. Eu tô tranquilo. Eu vim. Eu literalmente com essa pompa toda, eu tô tranquilo. Tá de boa. Ok. O tempo vai passando, vocês vão completando aquele descanso curtinho de vocês. Tá? E vão pouco a pouco. Nossa. Nossa, é capaz assim. Quando acaba. Precisamos nos reunir antes de entrar na caverna. Que? Tô dormindo. Ah, não. Ninguém viu nada. A gente já acordou? E vocês vão despertando pouco a pouco, um após o outro. Vou lá chamar a craca. Vou lá. E eu? Você também. Mas você não, só tinha saído pra rezar, velho. Quanto tempo dura uma bebedeira? Algumas horas? Depende muito. Depende. E você já tinha que beber a semana inteira. É, do jeito que a craca bebeu, uma semana e meia. Não, apesar que era meia hora. Ela tomou umas três cervejas só, gente. É, então. Não foi tudo isso, não. Não deu tempo de tomar um barril de cerveja, mano. Ficou bom. Você subestima a craca? Essa é a parte da história que eu mais gostei até agora. Quiser acordar, já vai passando assim aquele soninho, vai passando aquele foguinho gostoso. Ainda, assim, barriga pra cima, assim. Ah, já posso acordar assim? Alguém viu que eu perdi ali, então. Vocês vão pouco a pouco perdendo o sono, recobrando o estado de vocês, né? O cansaço vai passando, os ferimentos já cicatrizaram em boa parte deles. Tá? E aí vocês escutam a conversa no acampamento. Então vocês vão dar uma olhada assim, vocês veem que é uma pessoa diferente, não. Menos a craca que foi pro Canadá. Sonhos. Sonhando com a fazenda. Larando. Gramado. Eu levanto, ela acorda, eu tô assim, montado no pequeno. Acorda! Acorda! Tudo bem, deu uma acordada. Eu me aproximo ali. Eu vejo ele, eu pego o machado. Boa. Calma. Eu tô completamente distraído conversando com as pessoas. Do nada eu vejo uma pessoa com um machado levantado pra cima de mim. Eu claramente puxo as duas cimitarras e falo: quem diante de um soldado de Clive ousa desafiar-me? Em posição de ataque! Não grita não, mano. Acabei de acordar. Nem quer saber quem é o cara. Nossa, não, real. Vou até eles. Você não vai acordar só o Merlin. Você vai acordar todas as criaturas das montanhas sanguinárias gritando desse jeito. É, idiota, sai daqui. Viu, ó, a torcida aqui. Aí, ó, tão acordando já. Só com essa, ela é não a pior. Sim. Ok. Calma. Ele não é inimigo. Na real, nem pelo sim. Menos ainda não. Se você puder dizer quem é ele, já me ajuda bastante. É. Se apresente. Enquanto a gente não tem certeza, posso cortar seu dedinho. Eu não lembro seu nome. Gente, eu aponto a espada. Ele cortou um dedo, por que eu não posso cortar um dedo dele? Porque a prisioneira de vocês não está acorrentada. Ela não é prisioneira, ela é minha guarda-costas. Eu vou cortar a mão. Vocês têm certeza disso? Confiar em um Kim? Tipo, Kim é orc. Sim. Amigo, eu não tenho certeza porque eles estão confiando em você. Quero cortar o braço. A craca salvou a vida de uma. Sou um soldado honrado do reino de Glaive. Da pior guerra contra goblins que já é existente. É o motivo suficiente pra confiar em mim. Não, será? Calma lá. Honrado é o meu sapato. Diz. Ela já provou sua lealdade e eu, sua honra em batalha. Eu guardo as espadas, eu tiro o meu emblema de batalha. Eu claro. Vai dar carteirada. Esse emblema de Glaive só é dado para as pessoas que sobreviveram à guerra e perderam a família no processo. Então, eu teria com quem ficar se os goblins não tivessem tirado tudo que eu tenho. Aí, eu não quero ter que só perder... Só te faz azarado, não honrado. Eu não quero ter que perder o meu tempo brigando com uma meio orc enquanto tem uma raça destrutiva ali dentro. Ou a gente tem foco, e já que vocês estão todos acordados aqui, com medo de acordar as criaturas da montanha, e tem uma fogueira enorme na... Na porta de uma caverna! Ocuparam vocês estão minha. Preocupados com gritos! Então, gatinha, que assim. Ou a gente se preocupa com o foco, ou a gente volta pra vida e planeja alguma coisa. Boa noite, o meu nome é Tarko Aidukan. Eu tinha um pedaço de pano ali, escrevo Marian Purple. Ah, eu também tenho emblema. O corpo vai ficar sem roupa. Eu claramente eu pego e jogo pra trás. Eu não ligo. Você sabe com quem está falando? Agora estou num tom sério. Eu perdi o medo e estou irritado. Perdi o medo. Ah, desculpe minha grosseria. Quem sois vós? Eu sou o renomado Purple. Da Você não precisa saber meu primeiro nome. Da mesma casa do... Caralho! Vai pensando todo mundo aí na casa. Da casa do Capim. Da mesma casa do Mestre Arsenal. Nunca ouvi falar. Deve ser de um reino distante ou de um inventado. Está me chamando de mentiroso na minha frente? Estou te chamando de mal mentiroso na sua frente. Eu tiro minha capa ali, segura minha capa ali. Toma meu machado. Eu não preciso disso. Você quer ajudar pra roubar? Vem cá. Eu mostrava um, ficava gritando, eu tenho dois. Eu acho que a gente meio que tem que entrar na caverna. É, vamos realmente, marcar o plano, capa, por favor. A gente tem um guerreiro agora. Ele pode ajudar a gente. Mas a gente já tem uma barba. O que vão estar fazendo aqui o tempo todo, meu amor? Kral, nossa grande amiga. Eu não gosto dele, eu não quero ficar perto dele. Ele já mostrou que não gosta de orcs. Concordo com a Kraka. Exatamente. Eu não gosto de orcs, eles são completamente instáveis. Do mesmo jeito que você luta do lado deles, eles lutam contra você. Eu vou ter que sair com o Rai, ele tá lá. Tá um tronco aí. É. O que eu jogo? Você vai jogar atletismo e você vai jogar ou atletismo ou acrobacia. Acrobacia. Com o D20? Isso, com o D20. Peraí. A gente não precisa de inimigo. A gente mata, velho. Droga, 5! A gente odeia. 3, 4. Você conseguiu ser pior. 4? Pelo menos eu tenho proficiência em acrobacia. Você tem só um de atletismo? Não, tenho dois, mas... Não, peraí, 19, 20. Não, você tinha virado, lá, tinha dado 3. Tinha dado 3? Deu 5, amiga. 5? Peraí, quantos você tinha tirado? 3, tinha tirado 3 no dado. Então, 2, 5. 2, como você tem proficiência, você soma mais 2. Então, o total aqui é 4. Se quiser, você pode até marcar. Então, 4 com 3, 7. E aí, no seu caso aqui, ó. 2, você tem proficiência? Tem. Então, vai ser 4 mais 2, 6. 11. Ganhou por um tiquinho. Ganhou por um tiquinho. Você vai correndo com tudo pra empurrar ele. Ele percebe, sai do lado assim, você passa assim. Feito um trator por ele. Eu realmente, eu viro assim. Aí eu simplesmente, eu nem olho pra trás. Eu continuo conversando com eles. Eu nem olho pra trás. Combinou, combinou. Isqueirinho. Eu olho pra um lado, eu olho pro outro. Seguinte. Eles estão caçando, estão comungando em suas mesas agora. E quando o sol raiar, eles voltam a dormir. O que vocês querem fazer? A gente vai entrar na caverna. A questão é, o que você quer fazer? Ir na frente ou ir com a gente? Ainda rimou. Eu vou com vocês, desde que então, ela não fique então, enchendo meu saco. Então agora você escuta. Porque se a gente continuar nessa discussão... Você também. Não sairemos daqui de forma alguma. Ou sairemos daqui com vocês todos mortos. Mas eu já parei de até coloquei minha capa de volta. Nossa, mas que leve. O problemático aqui é ele. Concordo com o Porto. Nós não temos certeza do tamanho da entrada da caverna. Vocês não têm batedores? Alguém que seja rápido o suficiente pra ir e voltar, ou pequeno. Alguém. Alguém sorrateiro. Alguém. Alguém leite. Alguém leite. Opa, gente, realmente vocês vão me usar agora? É hora que eu brilho, mais do que eu já brilho. Vai lá, tenta sorte. Não, tem um jogo de demais, velho. Oh, ele faz um show de luzes. O quê? Estamos aqui! Ah, por favor, né? Você tá fazendo digitação? Eu ia fazer prestidigitação. Aí ele perdeu o time da piada. Ok. Ele fica lurando os móveis pra gente matar. Parece que não jogou diabo, pô. Tem que matar mesmo. O problema é que o mago de primeiro nível... Pegar a cara dele e morre. Confia na cara. E o retorno não é verdade. O mago do primeiro nível não tem tanta força assim. Ó, eu tenho o atletismo. Até o quê? O atletismo. Ah, eu escutei, eu tenho ação de magia. Começou com o começo. Só o sexto dado que eu vejo você falar seguido. Calma, calma. Não entre em pânico. Não crimes. Futilidade, você não tem. E aí, o que vocês estão fazendo? Continuem. Não ligue pra mim rolando do ar. Eu tô tentando entender porque eu tenho prestidigitação. Vamos. É porque você é um ladrão. Prestidigitação é pra roubar outras pessoas. Ah, tá. Pra roubar no jogo. Você não tem furtividade nem persuasão? Que tipo de ladrão? Eu sou comuna. Nós temos que nos preparar. Eu tenho percepção. Estamos quem pode ir na frente? Eu preciso de um tempo. Só que vocês não podem ficar o time brigando, porque eu preciso de silêncio. Eu preciso me preparar. Se existirem armadilhas ou alguma coisa preparada pelo comerciante que eu suspeito ser um conjurador, eu preciso estar preparado para identificar. Você fala, eu preciso estar preparado. Fim com uma flecha no ombro dela. Vem outra na perna dele. Vem outra, resvala assim na armadura da Ygritte e se perde no meio da noite. De graça! Três flechas vindas. Três flechas vindas de dentro da caverna. Do meio da escuridão, elas vêm e alvejam vocês. A gente tomou dano? Hã? A gente tomou dano? Sim. Quanto de dano? Sim. Você tomou também? Eu tomei uma flecha. Vai ser um dano grande, você. Eu? É no Skype. Ah, muito obrigado. Vai ser um dano grande. Olha o tamanho do dado. 5 de dano. Não. 7 de dano. Mas eu tenho armadura. Hã? Eu tenho 15 de armadura. O que tem? Ele já jogou. A armadura entra no ataque. Na... Ele superar a sua armadura com o dado dele. Varsely. Versalhes. Gente, eu vou mudar. Ai, cara, no máximo, 8 de dano na Versalhes. Geral, velho. Já tá vendo? Tá vendo? Esse aqui é moral bicho, velho. Deixa eu parar de jogar esse dado. Vou jogar esse aqui. Só que dá menos dano. Os bichos quando tiver aquela luz do dia, velho. Aí dá mais Deus, velho. Ai, ai. Ok. Três flechas partem de dentro da escuridão, dentro da caverna lá, onde vocês estavam pretendendo entrar, tá? E vem na direção de vocês. Uma pega na Varsely, outra pega no Sky, outra resvala assim na armadura da Ygritte, tá? Mas sem causar dano a ela. Protejam-se! Atrás da carroça. Ok! E sai todo mundo correndo. Eu já pego. Pego também, me escondo, mas tô com um machado. Tem uma saliência de rocha, assim, tipo... Tem umas rochas ali. Eu. A preparação, esqueçam. Eu vou castar... Eu vou encostar... Caraca, vem cá. Ó. Cheguei já. Aqui é o paredão de rocha. Tá? Aqui, eu assim, olho até horrorizado pra essa cena. É uma trilha que é por onde veio... Repete o nome, por favor. Meu, Tarco. Daqui veio o Tarco. Tarco com K? Não, não sei. Oh, caramba. Tarco, tá? E aqui assim, ó, o paredão ele vem aqui, tá? E a trilha por onde vocês estavam vindo. A carroça, aqui assim, tá? E a caverna, aqui. O furáculo da caverna. A entrada da caverna, aqui assim. Caramba, esse canetão tá ruim. Dali tem o quê? Aqui é de onde veio o Tarco. Ah, tem alguma rocha nessa região? E piscina? Tem rochas. Tem muitas rochas aqui assim, ó. O caminho aqui não é... tem que subir, né? Ou é, tipo, no plano, no mesmo plano? Mesmo plano tudo. Ah, tá. Mesmo plano. Não tem que subir nada. Não, não tem que subir nada. Não tem que subir nada. Eu imagino que vocês estavam. Onde estaria a fogueira de vocês aqui? Aqui, ó. Aqui? Então vocês estariam aqui perto. Fogueirinha aqui, né? Todo mundo aí perto discutindo. Tom, dois aqui. Hã? O quê? Chama sagrada. Eu posso usar pra mas é uma piada das flechas? Sim. Quando for sua vez, pica a chama deles. A gente pode jogar lá. Vou dar uma chama pra ele. É chama! É chama! Ó, oh, eu já me escondi aqui, velho. Ok. As flechas vão atingir vocês, o Fenharel já corre pra carroça. O que, que vocês fazem? É uma ação livre pra cada um de vocês agora. Fora de ordem de foi, eu já me escondi. Né? Eu fazer aquele rolê lá. Eu me escondi. É aquele rolê lá. Todo mundo lá atrás. Ok. Eu tô caída aqui com a flecha no meu rolê. Não, eu já tô caindo real. Já. Tá caído mesmo? Não. Tá quase. Tô quase. Quem ficou sozinha lá perdida? Vocês perceberam aqui o que, que aconteceu? Os dois que queriam ser nossos batedores caíram. Batida. Nossa, real. E a gente tava com esquece o batedor. Sabe? Batedor é nossa coisa. É, entra batendo. Você não botou pra mim. Chama o Samu. Não vejo quem tá jogando dados na máquina. Tá só ouvindo. Ó, aí vai rolar iniciativa. Não, vocês não sabem o B.O., depois eu conto. É, eu vou. Assim, então vamos jogar iniciativa. Pera. Ah, tá. Então tá, e as flechas vão, vocês correm, se abrigam e se protegem ali. Vocês não se protegem? Eles estão atrás de duas pedras. Ah, duas pedras. Vocês ali atrás da carroça, vocês estão com cobertura total. Uhum. Qualquer flecha que eles tentarem disparar contra vocês, vai ser em vão. Os dois ali estão com cobertura parcial, então eles ainda podem ser atingidos pelas flechas. A craca também tá. E a chuva de flechas, ela não para. Oi? Ela não para, tipo, continua. Vai continuar. Vai continuar. Você vai deixar um batedor? É, tá, não, vamos jogar iniciativa. A gente já sabe isso daqui. O batedor tem que ir antes. Pra identificar o lugar, agora já sabe, que a gente tem que levar ele. Ah, amiga, esse escândalo aí. A sorte é que o Purple não fez as luzes coloridas. Ah, senão ia ser ele, o alvo das três. Você tá achando que é outdoor de motel aqui, mano? Não, é show de mágica. Ele quer se mostrar. Você acha que você tá no programa do Silvio Santos aqui? Merlin Purple Walker. Vamos lá, gente, joguem a iniciativa de vocês. 11. Quem não lembra 4, como é que é? Vai jogar o D20 e somar o modificador de destreza. 12, 14. Destreza. 14 do Purple. 19, 14 do. Da Sky também. 19. 3. Da Sky ou do Sky? X-Sky. X-Sky. X-Sky. Eu. Quem tirou? Calma, todo mundo repete, por favor. Fala maior. Eu tô acostumando com os nomes. 14 Sky. 14 Sky, 14 Purple. Só aí que eu fui. 12. 12 da Ygritte. 17 Fenharel. 17 Fenharel. 15 Tarko. 15 do Tarko. 3 craca. 3. Nossa, craca tá uma craca mesmo. 20 da Mercedes. A craca é a nossa personagem meme. 20 da Mercedes. Craca. 19 bipiante. Aí a galera tudo tentando fazer alguma coisa lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. E agora? Só fumando. Eu vou jogar uma iniciativa só para os meus goblins. Olha, eles são bonitinhos até. Quanto deu, hein? É, 10. 10? Tá me roubando. Tô roubando. Também você joga o dado que tá mais sumido no númerozinho pra poder ver. Aí ele vai chegar. Deixa eu olhar se não tão me roubando mesmo. Você fala pra Ju, ela tá sem óculos. É, fala pra Ju enxergar, ela tá chegando meio dado. Eu preciso pintar esse dado aqui, tá uma eu vergonha. Enxerguei, tava 10. Tava 10 mesmo. Tá. Ok. Então, os goblins estão aqui. Eu preciso ver uma magia. Tá. Versalhes, você é a primeira a agir. Você tá vivo ainda? Tô com 4 de vida. Nossa. Tá de boa. Tá sussa ainda. Tô com hemorragia, né? Tá melhor que muita gente, viu? Quantos metros, ó? É. Vamos explicar pra vocês como é que funciona o combate tático. É cada quadradinho é 3? Cada quadradinho é 1,5 metro. 1,5 metro, ó. Tá? Então aí você conta. Ah, vamos pegar aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15 metros até a entrada da caverna. Até a entrada? É. 15 metros até a entrada. Eles estão na entrada. Ou a gente não consegue vê-los. Joga um teste de percepção. Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo tá tentando ver os goblins, né? É, eu não tô não. Não vi, mas é nada. Caramba, você não viu. Quem tem habilidade de enxergar no escuro? Os elfos, meio orcs. Todo mundo que não é humano joga com vantagem o teste. 18, joga 2 então. Isso, joga 2 e pega o melhor. Vixe, 18. É percepção? 12. Percepção. 20. Nossa. Ela 20 natural. 20 natural? Ok. Você enxerga tudo lá dentro. Ela já achou o velho, já. Porque tirou 20 também? Eu também. 20, claro. Legal. Nossa, craque. Vocês três viram tudo lá dentro. 20 também? Não natural, mas 20. Não natural, ok. Meu deu 20 também. Não natural. Quanto que dá o meu? É soma com o quê mesmo? É, soma com o quê? Soma com sabedoria. Sabedoria. Modificador de sabedoria. 20. Se tiver pintada a bolinha de preto. 25. Se tiver pintada a bolinha do percepção, então, vai somar proficiência também. Não, só 21. Tá vendo? Cadê? Você deu 25. Mas é 20. Percepção, é... percepção. Cadê? Aqui. Né? Então você soma bom. Esse, se tivesse pretinho, somaria isso aqui também. Não, é só 21. 20. Ok. Tá. Tá, ok. Vocês cinco conseguem ver nitidamente quem tá atacando vocês. Tá? São três goblins que estão dentro da caverna. Vocês duas conseguem ver mais além. Vocês conseguem divisar o tamanho da caverna. Vocês percebem que a caverna, ó, ela tem 9 metros de lado. É um ano. E o quê? Humanas. Por que humanas? Eu tô com dor de quadrante. Tá? E vamos aproveitar que tá aqui no finzinho, a gente usa aqui mesmo. E tem uns 7 metros de profundidade aproximadamente. Quando vocês dão aquela esticada de pescoço assim, vocês conseguem ver essa parede aqui do fundo, essa parede aqui do fundo, ver a parede ali no fundo, tá? E conseguem entender mais ou menos o formato da coisa, tá? Uma coisa chama a atenção de vocês duas. Apesar de a abertura ser uma abertura toda irregular, toda quebrada, né? Como se dando a impressão de que é uma de que é uma entrada natural. O que aconteceu? O crack bateu. Se mandei pra fumar. O que aconteceu? Respira. Quer que busque uma água? Do nada, né? Então, você quer tomar água ou alguma coisa? Eu acho que não me deixa ela. Tu percebi que eu, quando eu tava jogando D20, não era um D20. É por isso que eu não tava tirando nota boa. Ai, meu Deus do céu. A Kraka é o personagem. Todo mundo entrou nesse mundo, sei isso, né? Eu não tava com muita desvantagem. Eu nunca ia conseguir. Nem que eu tentasse. Acontece. Bom, você não pode conferir o D20 com D4. Nossa. É, aí é tragédia total. Bom, na caverna ela tem. Um probleminha também. Olha o formato dele, né? Ela tem 9 metros de largura, tá? Uns 7 metros de profundidade aproximadamente. E inteira, por dentro, as paredes são inteiramente lisas. Tá? Vocês olham que lá dentro não é uma caverna natural. É uma caverna que foi esculpida por alguém. Mas você vai continuar na casa do ar. Vocês ainda conseguem ver. Tem dois goblins que estão à frente, bem ali na... Só por causa de não dar certo, você vai virar arqueira. Como hoje não der certo, você vira arqueira. Entendi. Bem aqui na entradinha da caverna, ó. Tem dois goblins que estão ali protegidos pelas paredes, tá? E um pouco mais atrás deles, vocês duas percebem que tem um outro goblin, que é um pouco mais robusto, tá? É o Minion e o Boss. É o Minion e o Boss. E esse outro goblin, ele tá com um camisão de cota de malha e um escudo. Spots. Ele tá bem mais protegido do que os demais. Goblin, pra quem não conhece... Esse bichinho simpático aqui. Ah, ele é muito fofinho. Super fofinho. Não, mas é muito bem fofinho. Do Troll Hunters? Tem goblins lá. Não é bem parecido com esse, mas tem. É tipo aquilo lá. Os dois da frente estão assim, ó, meio pelados. Tá? Sim. E o que tá mais atrás, ele tá com uma armadura de... Um camisão de cota de malha. Camisão de cota de malha é aquela armadura que é um monte de anelzinho trançado, assim. Tá? Esse que tá mais atrás, ele tá com isso. A gente, eu tenho que explicar isso daí. Ok. Todo esse rolê aí, os Paranauê do Goblin que tá aí, desses 9 metros que... Ela literalmente, ela olhou e ela falou, é os Paranauê do Goblin. Caralho. Ó, essa caverna não é natural, ela foi esculpida. Como você sabe disso, cara? Porque eu tirei 20. Ah, porque você tirou 20 do dado? Poxa, parabéns. Eu sei. Eu tô escutando isso tudo. Eu vou virar, ela tá na pedra. Ken, agora não é hora de você olhar a pedra! Agora é hora de você matar! Mata a pedra? Vai ser, mata a pedra? Vai ser um. E atira nele! Gente. Olha só, Purple, alguém que é mais odiado que você. E ele acabou de entrar na party. Bom, gente, vamos. Ok, Vercellis, ao saber disso tudo, o que você faz? Você tem, ó. Cadê a folhinha que eu passei pra você? Ó, essa aqui é a sua. Dói. Tá com cara. Vou roubar lá pro menino. Ela não pode tentar, ela não pode correr. Ó. Pode. Lembrem disso. Como é que funciona? A gente já fez tudo isso daqui. Tá? Agora a gente vai tendo a ação em turnos. No seu turno, o que você pode fazer? Se mover, fazer uma ação bônus, se você tiver a possibilidade de fazer uma ação bônus. E fazer uma interação com algum objeto. Tá? Aqui embaixo está descrito as ações que vocês podem fazer e aqui está descrito o que seria, se enquadraria nessa interação com o objeto. Não se preocupe muito com isso no início. Tá? Simplesmente fala, não, quero fazer tal coisa e aí eu explico, ó, você está fazendo isso, isso e aquilo. Ok? A gente está a 9 metros, né? 15 metros da entrada, dos dois da entrada. E põe mais 1,5 metro do outro que está ali, 16,5 metros do outro. Tá, então eu vou. Primeira ação eu vou andar um pouquinho. Não precisa contar quadradinho, tá? É só medir. Ah, eu vou andar. Ó, você vem aqui, ó, pega essa miniatura e move. Tá. Aí você vai ver na sua ficha que tem um valor aí que chama deslocamento. Que eu acho que deve ser 9 metros. Uma chuva de flash, foi 3 flash, ele é muito. Acho que só a craca anda mais que isso. Uma chuva. Não, é verdade. 3 flash. Não, eu era um mini de flash. Cuspiram flecha na dica. Caramba, tá chovendo. Não tem isso também. Eu só vi que em cima aí tem um lugar que chama deslocamento. Tá. Pode anotar 9 metros. O meu da velocidade. E a velocidade tá? É, então é isso. 10,5 metros. 10,5? Ah, essa tem a mais, tá certo. Então você pode andar 10,5 metros. Cada quadradinho é 1,5 metro, você então vai contando. Se você quiser medir na trena pra ser mais fácil também. Quanto que é aquela quadra? Cada quadradinho é 1,5 metro. Não. Meio elfo. Não, elfo. Ela é elfo. 3. Ela achou que ela era tipo, não? Uva também seria tipo. É porque é bruxa. Não é? Eu tava confundindo também. Você tem 4 de vida. Cuidado. Muito perto. Cuidado. Você não precisa andar os 10 metros. Você não precisa andar tudo isso se você não quiser. Fica aqui, então. E... Atrás da pedra. Atrás. Não, você pode ficar onde você quiser. Não, eu vou ficar aqui. Gata, você tem 4 de vida. Nossa, verdade. Fica protegida. Ela parece machucada. Ó, o que você pode fazer? Ir até lá na frente... atacar os caras, e se ainda tiver deslocamento sobrando pra você, voltar pra trás da pedra. Pode? Pode. Cara, seu movimento pode. Nossa, ser quebrado. Na terceira edição não podia. Agora nossa, pode. Pena, agora então, você assim, pode, anda, bate, corre. Literalmente. É por isso que monge é bom na quinta edição. Você bate nos outros e sai correndo. É. Eu andei, você vai fazer então, um monge nos outros de onde eu tô. Cara, todas as ideias de monge que eu fazia um lutador. Então era tudo focado em agarrão e eu não saía de perto dos inimigos. Você era o Zen? Tá, eu andei cerca de uns 8 metros, 7 então eu sempre metros. Fazia Huanxin. Ok. E daquelas magias que você me mandou lá, uhum. Eu posso usar qualquer uma. Então, vê qual que você quer fazer e já fica com ela pra você. É, ataque certeiro. Uhum. Ataque certeiro? É. Certeza? Não. Vê o que a magia faz. O jogador aponta seu dedo sobre o alvo dentro do alcance. A magia garante ao jogador uma breve intuição sobre as defesas do alvo. No próximo turno, o jogador ele ganha vantagem em sua primeira jogada de ataque contra o alvo. Se você jogar em você essa magia, você só vai poder usar ela no próximo turno. No próximo turno. Ah. Jogue em mim, eu tô do seu lado. Se você jogar em alguém pra auxiliar, você pode jogar em outra pessoa pra auxiliar, ou você pode usar uma magia de ataque, é seu pessoal. Truque. Ah. É pessoal, tá com certeza? É, não, acho que não. Você aponta o seu dedo para um alvo. É, mas não. É um alvo. É um alvo. Você. O alvo é quem ela vai atacar. Quem ela vai atacar. E eu descubro qual é a sua defesa. Ah, mas ela pode apontar o alvo pra gente. A traição tá aí pra isso. É, ela pode apontar a gente e a gente ser atacado por ela. Você tá... Nada impede. Tá, isso fica dando ideia pro corpo. Eu nunca ataquei o amigo. Entendeu? Você não vai ter minha chance. Isso é então vai ser rajada mística. Rajada mística? Ok. É na dúvida, rajada mística. Rajada mística. Rajada mística. Rajada mística no padrão. Mano, na dúvida, rajada. Então vai jogar o D20 pra ver se você acerta ele. Qual dos dois, dos três você quer atingir? 4 metros, o alcance deixa eu acertar. Qual o que tá na direita? São 6, você tem que somar com o seu. Ok. Bom, joga o D20 e aí você vai somar seu modificador de carisma e sua proficiência. Olha a rajada, rajada mítica aí. A rajada mítica é 36 metros. Então, você podia ter atacado de onde você tava. Podia ter atacado de trás da carroça, se quiser. Você podia ter ficado aqui, ó. Você podia ter feito assim, ó. Vindo pra cá, então, atirado e voltando pra trás. Eu já tava planejando aqui lá, mas. Se você quiser, você pode voltar. Ficar protegido atrás da carroça, pode ficar. Ó, dica, quando você tá morrendo, fique sempre perto de quem cura, perto do monge e perto do clérigo. Depois que eu atacar, eu não curo mais. Depois que eu atacar, eu posso voltar. Não nesse nível. Só cura amanhã. Mais pra frente. Eu só curo amanhã. Só amanhã. Eu posso deixar vocês mortos vivos. Paladinos também curam. Eu posso atacar e voltar? Ou não mais. Então, o tanto que você andou ali já desconta da sua velocidade total. Você vai poder voltar o que sobra. Entendeu? Mas se você quiser ter ficado lá atrás da carroça, pode. Vai um pouquinho de lado, atira e volta pra trás da carroça. Fica protegida. Tá, então vamos fazer isso. Então, volta lá pra trás da carroça. Quanto que deu? 11, você falou? É. Tá, eita, bexiga. Ok. Não acerta. Ah, gente, desculpa, uma coisa. Pela cena de introdução do Tarco, todo mundo pode anotar uma inspiração aí na ficha. Por quê? Porque foi legal demais. Ah, inspirou. Eu tenho. Nossa, eu tô começando, tem que começar a gastar. Eu acho, ou vender. Gasta inspiração. Ou vender. Eu acho que vender. Ah, inspiração. Você pode gastar inspiração. Cadê? Aqui, ó. Marca que você tem uma. Pelas regras normais, cada um poderia ter só uma inspiração. Ah, é? Mas eu não gosto dessa regra. Então ela que vai pra casa do caralho. Nossa, também sou. Eu sou a regra. Eu sou a regra. Quem é a próxima? Então vocês podem acumular inspiração, podem passar inspiração só pro coleguinha. Quando vocês quiserem. Inspiração funciona assim. Quando vocês quiserem usar a inspiração de vocês, gasta a inspiração. Uma das que vocês têm. E aí joga uma jogada com vantagem, por exemplo. Se a Gabs quiser jogar essa jogada que ela fez com vantagem, joga outro dado e vê qual dos dois é melhor pra você ver se você ataca, entendeu? Aí você acerta. Pode fazer agora. Na verdade, em regras, quando você for fazer isso, anuncia antes de atacar. Ó, eu vou gastar minha inspiração e vou fazer a rajada mística no golem com vantagem. Pumba. Se você quiser fazer. Geralmente é o dado que eu pego. O menor você descarta, qual que deu? Quanto deu? 20. Ok. Boa! Então acontece o seguinte. Vercelis dá um pulo assim de trás da carroça. Tá? Aponta a mão assim na direção do Goblin. Se forma um pentagrama. Que cor? Roxo. E tem que essa cor? Todo mundo. Se forma um pentagrama roxo assim na frente da palma da mão dela. É a irmã do corpo. E um raio. Que cor? Azul. Um raio azul sai. Nossa, cortando a escuridão da noite e vai em direção ao peito do Goblin que tá ali na direita. Matou? Tá quente? Mano. Não sei, agora a gente vai pra rolagem de dano. Então, rolagem de dano. É um D10. Tá azul. Você quer um D10? Joga um D10. Gente, tem um monte de dado aqui. Por que vocês ficam brigando? Caraca. 9. Nossa. Parabéns. É um 9 ou 6. Caramba. Eu adorei que nessa parte eu não fiz nada ainda de útil. Ok. Ok. Vercelis, o raio atinge o peito do Goblin e não para ali. Ele vara o peito do Goblin. Ok. Eita. Vara o peito do Goblin. Vocês veem o Goblin soltando o arco que ele tinha nas mãos, tá? Cai do cinto dele também. Cai uma espada recurvada. Cai no chão também, que ele pretendia usar quando vocês chegassem perto. E ele tomba o corpinho dele pra trás. Você ganha vida temporária quando você mata um inimigo hostil. Claro, você ganha seu carisma mais seu nível de bruxa. É, porque você é do capeta. Nunca mesmo. Seu carisma mais o quê? Seu nível de bruxa. Tipo, você é level 1, você recebe seu carisma mais seu você nível. Você não sou aguarda seu modificador de carisma. O modificador é um número pequenininho, mais alguma coisa. Se tiver, tipo, três modificadores de paredes, você soma... A classe mais apelou no primeiro livro com o Meladino, mano. Ele é então, pra mim absurdo, também é Meladino, só que eu não soube montar o meu. Meladino não tem persuasão. Não, o seu Ladino não tem furtividade, que é muito pior do que não ter furtividade. Eu chego, galera, eu tô indo, viu? Mas fica quieto. Bom, eu vou roubar um negócio ali, mas não tem. Beleza? O Ladino queria ser músico, mas... Então, um Goblin morto, arranca o bichinho daí. O da direita dela. Direita dela, ela tá de frente pra cá, direita ou de lá. Ah, esse daqui. Isso. É. Ah, tá aqui. Aí. Bom. Depois da Vercelles. Eu. Quem é? A Bipiante. Eu posso usar a medicina pra acrescentar um ponto de vida a um companheiro, certo? Certo. Então eu vou usar pra acrescentar um ponto de vida pro Marcos. Ok. Eu tô com dois de vida, tá bom? Joga então. O Sky. Não, eu tô aqui respirando por aparelho já. Chamando a Kral de Jesus. A Kral, ele tá nessa de Kral. Jesus, então eu prometo que faz sentido depois vocês lerem a minha história. Eu errar o nome. Obrigada. 2, 8, ok, de boa. 22, né? De boa. É isso. Ela vai, ela tira a flecha que tava fincada em você. Sacanagem. Tá? Já põe uma espécie de um emplastro ali, amarra com um pedacinho de pano. Tá? E cessa o sangramento. Muito obrigado. Bom. Você ainda pode se mover e ainda pode fazer ação bônus. Então, eu vou me mover até o lado. Ação bônus, gasta um ponto de ki e bato nele. Do merda. Ele perder 2 pontos de vida. Do 1 e ele perde 2. Do merda. Aham. Uhum. Tudo que eu posso usar. E eu vou tentar atirar uma flecha no Goblin. Pode? Ah, você nem andou, né? Eu andei nos 9 metros. Andou os 9 metros? É. Ah, você foi lá no Melian, né? É. Na verdade, não. Na verdade, não. A menos que. Não. Cuidado, não tem como atacar nesse cura conta com uma. Porque você gastou sua ação pra curar ele. Certo. Entendeu? Você gasta todo o seu tempo ali, né, arrancando a flecha, fazendo curativo pra conseguir proteger ele. Então eu me movo até tá? Se fosse alguma coisa mais curta e se enquadra com uma ação bônus, aí você poderia usar. Tá? As ações que são contempladas por ação bônus estão escritas. Ah, você gasta uma ação bônus pra fazer tal coisa. Tá? Então, vai lá. Então. Tá, você tá protegido ali atrás também? Tá. Ok. Então. Fenharel. Eu me aproximo da craca. Encostar mesmo na corda nela. Começar a proferir as palavras mágicas. Aham. Energia craqueada começa a surgir em volta do corpo dela, solidifica e desaparece. Você vê brilhando por um momento e aí some aquele brilho. Agora você está protegida. Ataca aquele cobre da armadura! Mas só na minha rodada. Nossa, foi muito bom. Quebrando a quarta parede. Nossa, adorei, gente. Ok, ação foi. Ação bônus. Movimento. Não, que movimento? Tô ficando de boa nessa parte. Não quero saber de me expor. Tá tranquilo. Perfeito. Tô Tarko. Tranquilo. Eu sou um humano e eu tô vendo essa treta toda acontecendo. O que eu consigo enxergar? Porque a descrição dos três goblins foi pra eles. Eu não tô vendo isso todo. Não tá vendo, falei, mas você consegue... Você sabe pela descrição dela que tem três lá dentro e um tá de armadura pesada. Eu vi que um foi varado pela magia. Viu. Viu? Porque na hora que ela dispara, aquele raio azul ilumina tudo, e aí você consegue ver os outros dois goblins lá dentro. Ok, então eu vou pela questão estratégica teimosa minha, ou seja, eu não vou pela coisa mais racional. Eu vou pra cima do segundo goblin, como se não houvesse amanhã, achando que isso não vai ter nenhuma consequência depois. Segundo goblin ou esse aqui. Da entrada? É, okay. Que eu não tenho alcance pra ir no terceiro. Não, certo, primeira, muito bem. Na mesa dele, da abertura. Ah, só pra conferir? Eu tenho 9 metros de deslocamento. Mas dá 7, né? Dá, acho que 6 quadrados, ó. Mas tem uma regra opcional. Tem uma regra opcional que eu costumo usar. Se é a regra da investida. Ah, eu vou dar charge no grão. Se você quiser, você pode dar uma investida no cara, quer dizer, ir correndo feito um desesperado. né? Pra atacar com tudo ele. Você vai atacar com vantagem. Só que isso vai te deixar desequilibrado e até o seu próximo turno os caras te atacam com vantagem também. Ah, não, não. Eu sou um soldado, eu não sou um garoto novo, não. Cadê a vantagem? Eu vou atacar os goblins aí. Opa! Por imagem, não sou papo. Vou atacar esse goblin. Eu vou investir de pelado então agora. É, agora pra mostrar. Ok. Nem parece Goblin Slayers daqui? Eu vou atacar com as minhas duas armas. Esse é do Long. Certo. Eu engajei com eles. Ok. Não. Bom, não tem diferença no dano. 18 e 6. Soma mais... sua destreza, mais a proficiência. Soma mais 6. Fica 12 e muito de. Muito. 12 e 22. É. Tá. Caramba. Bom. Sai correndo com tudo pra cima dele, as duas espadas em punho, dá um salto assim no ar, já crava uma delas assim na altura do pescoço dele. Nossa! Tá? Puxa e bate o golpe assim com a segunda espada, ele dá um pulo assim pra trás e consegue escapar por um triz no segundo corte. Mas você vê assim, o pescoço dele assim, a garganta dele sangrando em profusão, ele tenta falar assim pro chefe dele e não consegue sair nada da garganta dele. Nossa, só sangue. É uma cena muito linda. É muito linda. A gente, desculpa, eu sou um pouquinho escatológico pra descrever a cena. Precisa rolar dano ou sangue? Precisa rolar dano. Joga lá um D6. Nossa, mas... Mais 4 no seu destreza. Ah, pode ser um golpe. Droga! É só que tu com a pontinha. Ou o jogador é muito azarado. Ok. O Goblin, ele... Ele praticamente ele abandona as ações dele, tá? E fica lá tentando interromper o sangramento que tá na garganta dele, que tá grave, uma hemorragia séria mesmo. Tá? E ele fica distraidaço com isso. Ok, perfeito. Bom, só pra vocês entenderem a ação dele. Tá? Depois, conforme vocês pegarem o jeito, isso aí vai ser automático. Então ele gastou o deslocamento dele, andou a velocidade dele toda até aqui. Aí a ação, ele usou a ação de ataque. Então ele deu o primeiro ataque no cara na garganta. Né? Ação bônus. Como ele usou ação. Quando alguém usa ação bônus, você pode usar. Quando alguém usa ação de ataque, você pode usar uma ação bônus para atacar com uma segunda arma. Uhum. Então foi. Ops. Foi o que ele fez. Né? Ele gastou a ação bônus dele e deu o segundo ataque. O segundo ataque ele não conseguiu acertar. Tá? Ele ainda tem direito a uma interação com um objeto. Ele poderia, por exemplo, guardar uma das espadas. O que seria muito. Né? Ou abrir uma porta que estivesse ali perto, por exemplo. Entendeu? Eu posso jogar intimidação no grandão? Não, porque seria ação. Ah, droga. Entendeu? Você gastaria uma ação toda dialogando com ele. Ah. Mas eu tô olhando feio pra ele. Ok. Ele olha mais... olhando muito feio. Ele olha mais feio pra você. Ok. Beleza? Purple e Sky. É. Quem de vocês quer agir primeiro? O Purple. Gente, uma pergunta óbvia. Nossa. Faz todo sentido. Tá burrito. Faz todo sentido biológico. Tranquilo. Vai lá, suco de hibisco. Eu vou. Vou matar alguém, velho. Tá é hoje que eu passo aqui. Aqueles heróis da frutinha do suco. Tinha uma pichachinha e veio tipo uma uva. Nossa. Ah, não. Ai, agora eu vou até usar uma magia de level 1 aqui. Vai esbanjar. Nossa, cuidado com o raio de ação que eu não tenho evasão ainda, tá? Tô caro na minha ferida. Quero usar meu movimento aqui. Então, peraí. Não, vou deixar quieto. Posso surgir aqui, tipo... Posso surgir aqui? Não, você anda até ali. Ele tá achando ele esse movimento igual um demônio lá. É, né? Aparece. Dá 3 metros, 4 metros e meio. Certo. Ah, na verdade ele dá uns 6 metros. 6 metros? Isso. Ok. Estou usando rajada mística. Ok. No Goblin já ferido. Certo. Muito bem. Nossa! Quer gastar inspiração? Ah, quero, assim, porque tem, a gente tem que só por isso. 17. Ok, agora sim. Agora sim. Que cor que é seu raio? São vários tons de roxo, assim. Vários tons de roxo. Vai, nossa. Tipo, começa mais escuro e vai pra roxo. Começa no magenta, termina no... Merlin Purple. Lilás. Sim. Ele sai de trás da proteção de rocha onde ele estava. Todas as escalas de tá? roxo. Conjurando uma magia, traçando um pentagrama diante dele. E sai um arco-íris roxo em direção do Goblin. Joga o dano. É um D10. Ah, tô com D10. Não. É um D10. Enquanto ninguém tá somando nada, né? Esse daí é o 10? Isso ou... é um 10. 10. Viva os dados do unicórnio. Você pegou com... com a inspiração? Não, não. Só o 10 mesmo. Ou a inspiração é só quando joga D20. Ah. Quando joga outro dado, não tem inspiração. Ah, sério? É. Só raríssimas exceções. Ah, eu não posso me inspirar. Eu costumo deixar usar a inspiração do teletransporte pra não matar o grupo inteiro. Sim. Ok. Sai aquele raio multicolorido, aquele arco-íris todo roxo, de vários tons. Atravessa o pescoço do Goblin, onde já tava aquele ferimento, ele tentando tampar assim. O corpo dele cai pra trás, já sem vida. E a cabeça dele bate no seu peito e rola, passa debaixo dos seus pés. Menos um. Eu ganho aquela vida temporária? Ganha mesmo, patrono, ganha vida temporária. E só ganha matar a pessoa pra ganhar vida temporária. É. Estou... lagartão, menino. Estou me movendo, o resto do meu movimento, tipo, pra cá, pra frente da caverna. Marco, tá tranquilo, e... KS. KS. Tô vendo essa brincadeira aí. Eu chego ali na frente do boss com minha ação bônus, levanto os punhos e falo... Vem pra cima! Engraçado que o Caster tá falando vem pra cima com um bicho que é grande. Eu tô indo pra lá, mas minha CA é alta. Eu aguento um X1. É, mas esse aqui é o Saitama, rapaz. Sky, question. Agora todo mundo que tinha arco morreu. Todo mundo que tinha arco e atacava de longe morreu. Então o chefe também tem arco. Zero, foram três flechas. Três flechas. Ah, mas alguém pode ter atacado duas. Mas foi seguido. Então, mas você não sabe disso. Gente, é porque vocês não estudaram sobre os Ubirajás. Então, eles eram uma tribo indígena que vivia. Não. Foca. Tá. Esses goblins é de outra Ubirajá tribo. Ubirajá não, Ubira depois. É outra tribo. Goblin já. É outra tribo. Ai, deixa eu pensar. O que eu faço, hein? Corra em círculos, grite e chore. Não, eu venho aqui. Nossa, deixa eu pensar. Pinta um retrato do Marion Purple. Depois você dá um autógrafo. Eu só toco piano só. Eu também, metacarpiano. Não ouvi. Bom, eu me movo pra cá. Dá os 9 metros certinho. Né? Certo. Ok. Eu pego meu arco. Uhum. Tá bom. E miro no chefão. No chefão? Isso. Ok. É o único que tá vivo? Sim. Perfeito. Aí, ó. Tem companheiros seus na frente. Ah, nossa! Muito thank you! Eu avisei com raio de ação, porque eu não tenho razão. Se vocês mandaram algo explosivo, eu não consigo subir. Não consigo. É, eu ia entrar na caverna com tudo também. Ok. Ele ganha mais 2 de bônus na classe da armadura dele. A classe da armadura do chefe, eu vou revelar pra vocês. É 17. Uhum. Como o Purple tá na frente, ocultando ele, a classe de armadura dele vai pra 19. Então o total do ataque tem que dar 19 ou mais. Ah. Rola o D20? Rola o D20. Se você quiser que já gastar uma inspiração pra ele. Então, é que eu não sei se vai valer a pena eu gastar. Eu vou gastar, porque. Acertar um amigo ou gastar inspiração? Acertar o Purple ou gastar inspiração? O que vale mais a pena? Tirou um, dá. Então. Mas ó, pensa aqui na frente também tem nosso mais novo odiado. É, eu posso jogar o dado. Os dois foram pra frente. Hoje pode. Muito obrigado. Hoje pode. Muito então, obrigado. Até vocês sua... pegarem o jeito. Muito obrigado pela sua passagem. Lê onde tu tá os livros de magia. Eu sou livro de magia? Você vai somar com o seu modificador de destreza e com a sua proficiência. Eita. Documentos e livros. Tinha coca ali dentro? Quanto que eu precisava? Hã? Quanto que eu precisava? 19. Sério? Eu tirei 18. Que pena, né? Ai. Nossa, isso é muito mal. 18 não é 19. Que pena, né? Oi? Eu tirei 18. Tá, eu vou gastar uma inspiração e jogar outro dado, que eu não quero ser tão bom. Vai, joga com confiança esse dado. Um pau no meu cu. Acertei o Purple, paciência. Não, não chega a ser o tal Purple, assim. Mas assim, você dispara a flecha, ela passa tinindo assim na sua orelha direita, Purple. Você escuta passando assim. Vai em direção ao Goblin, tá? O chefe. A única coisa que você consegue ver é ele tendo tempo de pegar o escudo dele e erguer um pouquinho o escudo assim, bater no escudo e ir em direção ao teto e estilhar a flecha. Não tem nada, né? Quantas vezes eu já ataquei e errei? Todas. Todas. Todas. Praticamente todas. É porque você é ladino. Você tem que chegar por trás do cara e atacar o cara. Ele tem um medo. Cutuca com a naga. Exato. Cutuca que nada, fala. Cutuca com a parte pontuda. É que eu não tinha o movimento suficiente pra chegar. Sim. Também andando deitado, velho. Vocês gostam de ser? Ainda cheguei por okay, okay. Que é pra, né? Ygritte você, ou Goblins? Quem de vocês quer ir por mim primeiro? Quem? Ygritte ou os Goblins? Goblin? É. O Goblin, né, no caso. Ataque sim, seu porra, tem mais. Você. Por favor. Você. Por favor. Esse aqui já morreu. Ai, eu queria lançar uma chama sagrada, só que pode acertar ele ou não? Pode o quê? Pode acertar quem tá na frente. Chama sagrada? Pode, tem uma pequena... Pena. Pequena chance. Ai. Chama sagrada jogada de ataque? É, né? É. Então tem uma chance de acertar o Purple, sim. 50-50. Nossa senhora! Se é pra acertar o Purple? Não é nem o Guerreiro. Paciência. É o Purple. Não, mas olha o que não, não, não, não tem chance de acertar o Purple, não. Não, é real, cara. Ah, não, é verdade. Aparece, assim, essa magia é assim, ó. Aparece um halo de fogo no céu. No céu, acima da pessoa que você que tá acertando. E desce uma coluna de chama sobre a pessoa. Eu vou. E aí eu vou jogar um teste pra ele pra ver se ele consegue você esquivar disso. Você só fala 12 anos. Exato. Não, mas olha, tem alcance, que é 18 metros. Não tem um... 18 metros, chega lá, tranquilo. Chega lá. Chega. Você só tem que sair da frente da carroça, assim, pra poder enxergar. Entendeu? Então você pode andar, você anda o quê? 9 metros. É. Você pode andar 4 metros e meio pra frente, ataca o cara, volta 4 metros e meio, assim, de boaça. Ah, sim, tá bom já. Ok. Então eu saio mais da carroça e vou enxergar ele. Perfeito. E lanço uma chama sagrada. E aí eu vou jogar pra ele um teste de resistência de destreza. Um save and throw de destreza. 10 e meio. Ah, 1 metro e meio a mais. E faz diferença, não? Faz. Pior que faz. É um quadradinho. 7. Destreza. Ele não tem proficiência, dá 9 total. Aí a dificuldade pra ele resistir funciona assim, ó. Se você quiser, você pode já até anotar na ficha. Acho que já tá, né? É 8 mais o seu modificador de sabedoria. CD. CD, ó. CD de resistência de magia. Isso ele vai ter que superar no dado, entendeu? Aí você fala pra ele quanto é CD. 13, ok, deu 8 só o teste. Não, 9 o teste dele, então ele não consegue escapar. Agora tá? Joga o dano. Joga o dano. É um D8. Um D8. Isso depois vai subindo conforme vocês vão avançando de nível. Um D8 mais fé. Um D8 mais fé. Tenha fé. É, só 2. 2. 2 de dano só? Ninguém sabe. Só vira efeito. Real, a gente tá mais. Exato, ninguém sabe. Só vira efeito. Você quer descrever como você faz, Ygritte? Brilhão já fez mais não que a gente. Faz ideia de como essa magia funciona. Bom, basicamente é o seguinte. Deixa eu ver se eu estou... É que não fala. Verbal e gestual só. Tá? O que você faz é o seguinte, é avançar à frente ali, tá? Fazendo gestos arcanos, invocando o nome da sua deusa. Vocês escutam ela gritando o nome de Thanató, a deusa dos bibliotecários. A deusa da BCI. Eu escutei isso. Desce um livro do céu! Entendi. Eu achei que era Haganata, Hagatanga. Esse aí é o sumo sacerdote. Aparece acima do Goblin, lá dentro da caverna, iluminando tudo pra vocês todos enxergarem aquilo que elas duas só tinham visto anteriormente. Aparece um halo luminoso de fogo sobre a cabeça do Goblin. E aí desce uma coluna de chamas que envolve ele inteiro. Ele olha pra cima assim, assustado, e tenta pular pra trás e escapar daquilo, mas não dá tempo. A coluna de chamas desce, envolve ele inteiro, dá aquele brilho que chega a ofuscar vocês um pouco. Tá? E aí desaparece aquela coluna de chamas e vocês veem o Goblin lá, ele olhando assustado, tá? O escudo tremendo numa mão, o arco na outra, tá? E todo chamuscado, saindo fumaça assim do corpo dele. E aí você grita, queima, senhor! O nome dessa magia é... Queima, Jesus! Um negócio sagrado, velho. É. Ok. Aí vez o Goblin. O Melian, por causa que é sagrado, ele já começa a queimar também. Do Goblin. Vamos começar a bater agora. Chega de brincar. Que bosta, vocês mataram meus dois goblinzinhos. Bom. É que eu não queria que o bicho passasse pra cá. Eu quero usar uma magia que eu preciso tomar dano. Ah, que bosta. Aí eu já... Isso não foi. Eu tenho vida pra cá. Eu vou ficar segurando pra próxima mesa. Quem que tá ali diante dele? Eu e o Purple. Vocês dois, certo? O que que ele faz? Ele avança. Tá? E ele entra no meio de vocês dois, praticamente. Tá? Ele tá armado com duas cimitarras. Tá? Não. Uma cimitarra e um escudo na outra mão. Ele larga o arco dele no chão, o arco que ele tinha alvejado vocês. Ele joga no chão, saca uma cimitarra e ele vai de escudo e cimitarra na mão. Entra no meio de vocês dois, dá uma estocada no Tarco e gira a cimitarra no alto e vai para lá na direção do seu pescoço. Ataque no Tarco, ataque no Purple. Corta os dois. Ok, 17 no Tarco. Starco. E 5 mais 4, 9 no Purple. Quanto pessoa será? 12. Por pouco. Mas no Tarco ele acerta em cheio. É isso aí, né? Paciência. Ok, 4 com 2, 6 pontos de vida você perde. Au! Tá? Ele faz similar ao que você fez com um amiguinho dele. Na garganta? Ele fica assim na sua garganta, gira no topo da cabeça dele e vai assim na direção do pescoço. Ai! Do Purple, mas o Purple é mais rápido, afinal é o Purple. Mas não atinge ele. Matrix! Não, ele faz ele faz as luzes roxas e vai pra trás. Não. Eu uso mais um destreza ali pra mim. Não sou passivo. Ok. Não posso enrolar. Interessante. Bom, então ele começou a se mover, ó. Pra vocês entenderem. 3 metros. Uhum. Se moveu até lá, atacou os dois. Tá? O deslocamento total dele são 9 metros. Então ele ainda tem mais deslocamento. Se ele quiser andar. E aí ele tem uma habilidade aqui que se chama Nimble Escape. Tá? Eu vou usar a ação bônus dele. E ele vai fugir. Ah. E ele vai fugir. Porque sim. A gente pode dar um ataque de oportunidade? Não. Caso ele esteja no nosso, na nossa área de... Sim, poderão. Não adiantou nada. Vamos adicionando regras. Mesmo sendo bem pensado. Eu pensei exatamente isso. Uma habilidade sim. Que você sai... Não. Não podem dar. Ele tá usando desengage. Então ele... Ele usa uma ação, vocês podem olhar nesse resuminho aí, que chama desengajar. Tá. Ele tá usando desengajar. Então ele foge de vocês dois. Correr feito louco. Tão rápido que vocês não sequer têm tempo de reagir e atacar ele. Ah, ele vai pra frente. Ele tem um poder que ele usa a ação bônus dele pra fazer isso. Então ele vem aqui pra fora pra sair de dentro da caverna onde ele estaria encurralado. Então, 3, 6, 9. Eita. Ok. 9 metros só ele anda, né? Ah, mas eu desengage eu só ando 9 metros. Então ele vai parar aqui assim. E começa a fugir de vocês. Então eu e a Bipiante tá vendo ele tirando um papo. Oi, aí, o que você okay. faz? Craca! Que você tá atacando a gente? Você. A Craca tá com o bagulho lá, hein? Craca tá com o bagulho. Então. Coloca mais 3 na sua CA, pra você não esquecer. O quê? Mais 3 na CA, dura 8 horas. Que é um lembrete? Classe de armadura, CA. Classe de armadura. Então lembrei pra um passe temporário. Coloca ali. Não tem escondido nada nesse ativo? Coloca aí. E vê, então você tem, tinha 3. Quer lutar num lembrete temporário? Agora são 16. Tô com armadura? Nossa, é, você pode escrever. Armadura arcana, mais 3 de CA. Hã? A hora que acabar o tempo, você arranca a gela fora. Na verdade, vou ver quanto tempo dura a vida temporária do... Eu posso... Se não me engano, até perder. Ou até dormir. Eu vou partir pra cima. Ok. Com o machado. Posso tentar passar por cima da carroça mesmo? Pode. Eu faria a mesma coisa, né? Com certeza. Com certeza pode. É 6? Ó, é. Venho aqui e vou tentar dar um pulo aqui e acertar ele. Ok. Muito bom. Muito versátil. Muito bom. E aí, mas o que eu faço? É isso? Bom, então vamos lá. O que é isso? Pra você subir na carroça, tá? Tem duas formas de a gente fazer. Ou você fazer um teste de acrobacia, né? Ou você gastar mais deslocamento pra conseguir subir. Sendo o quê? 9 metros? É. Eu acho que esses 9 metros estão furados, mas tudo bem. 9 metros? Por quê? Bárbara anda mais. Bárbara depois. É depois mais só. Mais na frente ele ganha movimento. Ah, tá. Então é isso que eu tô ele confundindo. Mais 3 depois. É isso que eu tô confundindo. É que eu tô ao mesmo tempo com vocês nível 1 e com um grupo nível 24 em Araraquara. Cabeça pira, né? Bom, então, ó. Você usa as habilidades 24? Claro. Melhor não. Dá pra destruir o universo. 3, 6, 9 metros. Chega até ali. E depois eu pulo. Não? E pode. Pode. Pode. Ou se você quiser arriscar fazer um teste. E aquele trâmite dela aí jogar com vantagem. Exato, ah, exato. E se você quiser, você pode partir na direção dele e investir. Tá correndo loucamente. Ah! E jogar com vantagem. Pode ser também. Loucamente, essa é a sua estilo de vida. Pegar o machado e pular pra cima dele assim na cabeça. Vai ter que acertar na cabeça. Como é que faz? Captei. Então vai, craca. Ataque-o com sua vantagem. Joga, me joga esses dados com vontade, né? Vou ensinar pra vocês. Vou ensinar pra vocês regra de bolinha de gude. Quando você pega e escapa da mão, você fala, tudo escapes? Ok, então vamos lá. 2, 16, soma com o quê? Soma a sua força. Soma mais 2, mais a proficiência, mais 2. Se você quiser, você pode anotar aqui, ó. Machadão. Machadão. Maria Machadão. Martela. Ataque. Bônus de ataque. 2 com 2, 4. Dano. Deu 20 aí. Um D12 mais 2. Pode anotar aqui no dano. Ai, D12 mais 2. Aí você pega aquele dado que você tava jogando como se fosse um D20. Exato. Agora você joga ele. Agora você joga ele com toda a alegria do mundo. E soma 2. Ah, 6, 7, 8. 8, muito bom. Cadê o chute do cara? Agora foi. Real? Agora você tem que mostrar pra que você deu pra essa não, parte. E eu fiquei assim, mano, nunca que eu vou... Ele colocou a armadura em mim, ele tava dentro da caverna, eu fiquei, mas nunca que eu vou conseguir. A cena que vocês veem é a seguinte. Você não faz peso, não faz nada. Se tivesse normal, sem nada. Eu não ia conseguir me deslocar até lá. Não daria o espaço. Sim. O meu Goblin, ele ficou ali de caso pensado. Foi muito inteligente, né? Bom, o que vocês veem é o seguinte. A craca, ela grita, enfurecida. E ela pula assim na carroça. Ela dá um passo pra cima da carroça. Dá mais um passo. Ela atravessa a lona da carroça. Rasga a lona da carroça com o machado dela. Vai rasgando com o machado e descendo em cima do ombro esquerdo do Goblin. O Goblin, ele olha pra aquilo assustado. Vai regando o olho. Ele vai tentar defender com o escudo. Não consegue. Bate assim, crava o machado assim. Metade do ombro dele, né? O braço dele, do escudo, fica pendendo meio bambo assim. Tamanha a força que você impõe nesse golpe, tá? Ele chacoalha assim o ombro pra trás assim, pra se livrar do seu machado. Olha pra você assustado, né? E fica na dúvida se ele foge ou se ele te ataca. Eu viro pra trás. Ele tá super joinha. Machado, pá. Eu viro pra trás, dou um joinha pra ele que deu certo, né? O Goblin, ele tá sangrando muito, muito, muito ferido. Tá? Ele tá todo manchado assim, de sangue. Ok. Isso encerra o primeiro turno do combate. E aí a gente vai pro segundo turno. E aí a gente volta a iniciativa tudo de novo. Joga de novo? Não precisa. Não precisa. Então agora, Vercellis, o que você faz? Raras exceções, você pode. Agora as coisas vão ficando mais aceleradas, você já tá entendendo melhor. Mas é só até o fim dessa batalha. Cada encontro, até acabar o monstro, é um encontro. Cada encontro tem sua jogada de iniciativa. Olha ali pra mim, pra você. Aí você vai, a gente conta a presa, marca longe do computador. Esse computador já viu cada coisa, cara. Já derrubei ele. Cuidado que Coca-Cola é uma coisa que muitos veem pela última vez. Eu ganhei a tipo aqui, ó. Agora você tem um ponto. Lembra que você não precisa ficar chegando muito perto. Meu patrão, não, era aniversário dele. É. Saudável. Você a esposa pode, dele levou. A sua magia alcança 36 metros. Bolo e Coca-Cola. Muito não, bom. Eu não vou atacar a magia. E ele tava no banheiro. Eu não vou atacar. Ela cortou um pedaço de bolo, pôs na mesa dele. Pôs um copo de Coca. Ele voltou do banheiro, ele olhou assim, pô, Coca! E foi pegar. Bateu no copo, caiu em cima do computador dele. Puf. Nossa! Já era, uma só. Eu só tento atacar uma flecha nele. Ué, mesmo. Cadê o dado que caiu? Flechada? Tá embaixo dessa perna. Por que você não manda rajada? Não. É melhor que flechada. A rajada você pode então, mandar toda hora. Você pode mandar toda hora, não gasta, entendeu? E ela é melhor do que eu. Eu errei da outra vez rajada? Não, você acertou. Você acertou. Parou, né? Você errou, mas depois jogou com vantagem e acertou. Ela tá com... Como é que chama? Tá com depressão. Quando a primeira, ela não quer mais ser. Então, quando você for jogar flecha, você vai usar destreza. Quando você for usar a rajada mística ou qualquer outra magia sua, você vai usar o carisma. O seu carisma provavelmente maior que a sua destreza. É. Então fica mais fácil acertar com a rajada do que outra coisa. É, e não precisa se errar. Mas joga esse dado com vontade. Pensa ali no. Ó, Lord, eu vou ensinar pra vocês a técnica do Klebinho. A técnica do Klebinho é assim, ó. Depois eu conto as lendas de Klebinho pra vocês. Ele pegava o dado, ele apertava o dado com força, agitava as moléculas do dado e soltava ele. Deu 14. É, 14. As moléculas. Você precisa colidar o dado pra ele poder dar os números lá. Quer gastar uma inspiração, bom dia. Não? É, vou gastar uma inspiração. Então gasta inspiração. Você já ouviu falar? Não. Legal. Mas acerta a caixinha, pelo menos. Já foi. Valeu? 17. Aí, agora sim. Mas, você já ouviu falar? 3, 20. Tô roubando sua atenção. Pega pra mim. 20. Ok. Cadê você, achei? Tô ali, apesar. Sai de trás da rocha ali. Vai aquele raio azul na cabeça do Goblin. Joga o dano. Um D10. Vai bem nesse dado que você mata ele, hein? Se for um de novo, eu vou ficar muito triste. 4. Não. Somos alguma coisa? Não. Futuramente você vai poder somar o seu carisma, dependendo do que você pegar. É. Mas é bem. Não, agora eu dois. Ah, é? Eu pego. Agora tu é. Claramente, tipo uns 3 personagens depois. É. Ok. Ele tá distraído ali, tentando se livrar da craca, olhando pra ela assustada e bota aquele raio assim, abre um buraco assim na cabeça dele. Ele olha assim, já o sangue escorrendo assim, as miolas no olho dele, já meio sem enxergar bem. Olha pra você, você vê que tá cercado. Vocês sentem que ele tá querendo fugir já, ele tá desesperado. Ele. Bipiante. Eu não posso jogar bônus? Pode. Pode. É do roleplay. Se você tiver uma magia que é um... Ah não, seria o contrário. Cantrip e magia de ação bônus. Ó, abrigo de lâminas. É em mim mesmo, o jogador estende sua mão e traça um símbolo de proteção no ar. Até o final do próximo turno, o jogador dá resistência contra danos contundentes, cortando superfície. Fez. Fez. Só por hoje. Hoje pode. O mestre não é bom. Ah, pera coisa. Mestre nunca é bonzinho. O nosso Jeff tá deixando. Você acabou de fazer cagar. Não, gente, ele tá deixando a galera usar o recurso, não tô entendendo. Quando for pra usar esse tipo de coisa, tá todo mundo cansado. Vai todo mundo sem nada. Sem nada. Isso é um truque, tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. É verdade. Ok. É um truque esse magia. Aqui, ó. Qual o nome? Abrigo de lâminas. Abrigo de lâminas. É um truque de abjuração. Abjuração bônus? Ah, não, é uma ação. Ah, então não pode. Nossa. Nas magias, quando você olha nas magias, ela tá dizendo o tempo que você leva pra fazer ela. Tem algumas magias que gastam uma ação, tem algumas magias que gastam uma ação bônus, tem algumas magias que gastam reação. Tem uma magia que é excelente, que chama queda suave. Alguém despencou do dragão? Queda suave. Alguém despencou do dragão. Isso nunca aconteceu. É. Quem vai despencar do dragão? Nas costas de um dragão. Quem vai despencar do dragão? Aí essa daí você gasta como uma reação. Que eu entendeu? Não sou uma magia muito estratégica. Eu já vi uma galera sair de situações bizarras. Não, é muito boa, muito boa. Tá. Então aí não dá porque você teria que ter uma outra ação. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Vamos lá. Ok. Mostra pra você ver. Mostra pra você ver. Vai. Acaba com ele. Tá tudo de volta. Olha lá, todo mundo já teve seu. Você não usou seu deslocamento nessa rodada. Entendeu? Posso sair em cima da carroça? Pode. A galera gostou da carroça. Quando terminar, vai ter mais carroça. Imagina a hora que tiver lustre na cena, então. É. Entrando no lustre. Ok. Bipiante. Tá, eu vou aproximar, né? Vou usar minha ação desarmada okay. Pra atacar o bicho. E aí. Vai meter o pancadão nele. Sim, e aí. Não, é isso. Ok. Sabe como fazer? Vai jogar D20. Uhum. Somar seu bônus de força ou destreza, o que você tem melhor. Dois, você escolhe qual que te favorece mais. Mostra o poder de Tamura. De quem? Tamura. É a cidade do Oriental. Eu acho que eu vou jogar com inspiração. Ela é Oriental. Joga com inspiração, pronto. Joga com inspiração, que a cidade dele é alta, é 17. Tá. Eu preciso. Ai, quando eu ouço Cassiano Bicho 17. Ai! Não, mas a minha sorte no dado é horrível, cara. Ah, eu me bater 17 tem que a minha sorte no dado só é quando o dragão aparece. Cadê ele? Minha sorte só funciona se eu tirei 20. Quer dizer, não natural, okay. Mas 20. Ah, certo. Ninguém vai tirar um crítico hoje, gente? Vai, ele já tirou tá um cedo. Negativo. Ah. Ô Jefferson, olha aqui. Aí o dano que eu dou é com. Vai ser um D4 mais o seu modificador ou de força ou de destreza, o que você escolheu. Na quinta edição tem aquela coisa roubada de você pegar um talento... Cadê o D4? Tá na sua mão, pirâmide. Esse daqui? Isso. Aquele talento de aprimorar a arma natural que você ganha. Tá. Deixa o dano do monge muito grande, porque sobe a categoria da... Tem, ele vai aumentando o dado. 6. Não, mas isso aí é natural, né? É isso aí, acontece. É natural. Aumentando, vai de D4 pra D6, D6 pra D8. Na 3.5 tinha essa trapaça, que você aumentava uma classe de aumento de armadura, achei. Porque você pegava essa. Tanto de pegar de okay. tamanho, quanto a de... Não, você mete um socão no meio do peito dele, daquela sufocada, de chamar mais sangue. Eu vou fazer uma ação bônus, que é da outro ataque. Da outro ataque. Qual outra mão? Muito bom. Rajada de golpe. Esse outro ataque não tem penalidade, esse ataque é normal. Tá. Nesse mundo já só que não vai somar o seu bônus de destreza no dano. Ele soma porque ele tem uma habilidade de guerreiro permitida. Só pra fazer uma conta, quanto que eu anei? Posso dar uma dica também? Você deu o primeiro ataque e você tem deslocamento pra usar ainda, né? Vai atrás dele. Por quê? Vai dar crítico? Que é tipo Dark Souls. Ok, você está flanqueando ele com a craca. Ele não sabe pra quem que ele olha agora. Se olha pra craca, se olha pra você. No momento que ele olha pra craca, ele abre a guarda pra você. Então você pode atacar ele com vantagem. De oportunidade. Com vantagem. 2d20, pega o melhor. Nossa, o ataque vai ser 2d20? Você ataca com 2d20. Eu vou dar um soco. E nisso que eu dou o soco, eu vou pra trás. Faz umas acrobacia louca lá, gente. Imagina. 13. Mais... Proficiência mais destreza. Você tem? 4. 2. 2. Quanto que é sua destreza? Que você tá usando? Destreza ou força? Destreza, 2. Destreza, então mais 2. Mais 2 da proficiência, mais 4 total. Mais 4. Tá? 13 no dado, 17. Certinho. Certinho. Isso aí, galera. Então joga o dano de novo. Aquele 4. E agora não soma nada. É aquele 4, hein? Agora foi. Nossa! Entendi. Aquele carinho, né? Deu um tapinha na bunda do golpe. Vocês não vão acreditar. Eu vou só fazer um xizinho. Ele tava com um de vida. É sério? Eu vou só fazer um xizinho aqui. Ah, lê aí. Quantos pontos que ele tinha que eu fiz o xizinho? E pra quanto que ele foi? Não, onde tá? É o primeirão. Não tá escrito boss 1. Ah. É o boss 1. Ah, tá. Entendi. Ele perdeu 20, ele tinha 21. Não, ele tava com 20. Achei meu lápis. Ele tava com 20 de dano. Ela deu mais 1, ele foi pra 21 de dano. Quantos pontos de vida ele tem? Hit points? 21. Certinho. Tapinha na bunda. Então a Bipiante, ela sai de trás da pedra ali, né? Dá um muquetão assim no meio do peito dele. Pou! Esguicha sangue assim dele. Começa a gemer de dor. Ela dá uma estrela assim, cai atrás dele e dá um gancho nele. Tá? No que dá o gancho nele, ele sobe assim e despenca no chão, ploft, sem vida. Para de mexer. Ele ainda dá umas estribuchadas ainda e depois para de se mexer. A pergunta é: posso comer? Comer a sua refeição, comer os goblins, comer alguém do grupo? Goblin. Ok. Nossa. Não! Posso ver o que não, os goblins isso. Aqui da porta tinham? Pode. Eles dão ingestão, não faz isso. Já tava mordendo. Eu olho assim. Eu olho com a cara de nojo. Eu não consigo falar de tanto nojo que eu tô sentindo. Já. Caraca, tá comendo goblin? Eu ia começar e falar de dar indigestão. Realmente, indigestão não é saudável. É real, você precisa. Caraca, inspiração pra você. Por tentar comer o goblin. Se você conseguir comer um algum dia, você vai ganhar outra coisa. Você vai ganhar um reinado de alguma coisa. Pode esquecer fazenda. Um reinado de bactérias. É. Um reinado, vai ficar 2 horas no trono. Ok. A craque ela vai pra pegar o goblin pra comer. Depois que ele cai morto. O Fenharel impede ela. E aí vocês olham lá na frente, o Purple ele já tá abaixado num dos goblins lá e fuçando nas coisas dele. Acho que dá pra fazer a mesma coisa com o líder. Vou fazer isso também. Vai revistar o líder? Sobrou um. É, eu vou pro que tá sobrando. Acha? Cadê o seu comunismo agora? Não, assim, eu vou pegar para compartilhar com os meus amigos. Sim. Eu vou entrar na caverna. Eu vou botar a mão no, na ferida, entrar na caverna e tentar analisar as paredes. Ok, muito bem. Já vou descrever já pra vocês as paredes. Eu vou entrar na caverna também que. Eu quero ver essa caverna aí, mano. É, o que a gente queria era entrar na caverna. Peraí, eu tô na porta da caverna. Não tem inimigo não, né? Não. Dentro da caverna. É, a gente queria puxar pra dentro. eu entro, olha isso. Tá certo. Caverna, ela é... Deixa eu escrever primeiro a caverna pra vocês já se prepararem pro chumbo que vem. A caverna, ela é esculpida por mãos de um artesão muito habilidoso. Tá? Ela tem 9 metros de largura, 7 metros de profundidade e tem 6 metros de altura. O teto é muito alto. Certo? Quando vocês olham ao redor, a parede ela foi esculpida na rocha. Tá? E existem afrescos pintados nessa parede, muito antigos e já desbotados. Tá? Quando vocês olham para o alto assim, vocês veem que tem um símbolo pintado ali no teto também. Ele é inteligente, eu posso usar percepção pra descrever pra ele e ele tentar adivinhar o que é? Mas ele enxerga. E eu tô dentro da caverna. Ah, você tá dentro? Ah. Olha ele ali, ó. Olha ele lá, o cara ali, espada na mão. Muito bruxo, muito mago. Sobrou mais um bolo? Sobrou mais bolo. Sobrou um bolo inteiro, mano. Não sobrou mais. Não por muito tempo, né? Que símbolo que é? O símbolo que vocês veem no teto, alguns de vocês já conhecem, inclusive. O símbolo que vocês veem é um pentagrama. Tá? Não, merda. É um pentagrama. E dentro desse pentagrama vocês veem diversas esferas em cada um dos espaços desse pentagrama. Vai passando aí. Tá? Num desses locais é uma esfera completa. No outro é uma esfera... Eu também tenho. Seccionada, uma espécie de uma meia-lua. O outro, uma meia-lua menorzinha. O outro é só um arozinho, como se o círculo tivesse desaparecido. E depois vai aparecendo a meia-lua pequena, grande, e vai crescendo novamente. É o símbolo de tenebra? É o símbolo de tenebra, a deusa das trevas. Tá aí, o melhor jogador aí. As paredes... Né? Elas, como eu falei pra vocês, ela... É pra enfiar a mão assim? Tem uma faca. Você colocou no bolo. É tipo... Gente, vai ser você colocou no bolo? Faca. Chocolate? Farinha, chocolate. Bolo. Bolo, mas menos ovo e leite. Por que você é vegana? Bom. Não, porque não tinha ovo. E eu sabia a receita. Então, como que você fez pra amassar? Água? Água. Sério? É. Nossa, ficou muito... Água e amor. A minha mãe faz. Não, se você faz as coisas com amor, fica assim. Água e criatividade. Ela usou. Minha mãe faz com amor. Aí o que você fala? Minha mãe fez com amor. Nossa. Também, olha. Nossa. Essa caverna ela é só essa sala? Não tem um buraco? Passagem? Ao redor assim tem uns afrescos, tá? Esses afrescos eles mostram na parede. Oposta à entrada, exatamente no centro da parede, oposta à entrada, tem uma figura de uma mulher alta e esguia, vestindo um vestido longo. Tá? Aparentemente negro, não dá pra vocês distinguirem muito bem, porque esse afresco ele é muito antigo e já tá meio apagado. Ao redor dessa mulher, vocês veem que tem. Dá a impressão de ter ao fundo dela uma cidade. Tá? E a impressão que vocês têm é de que essa cidade ela está no meio de um deserto. Tá? É como se fosse uma cidade no meio do deserto. Porque ao redor dessa cidade assim, que vocês veem, é uma cidade murada, fortificada, e a arquitetura é uma arquitetura um tanto quanto estranha para os padrões que vocês estão acostumados no, nos lugares onde vocês vivem. Isso é entalhado na rocha. Pintado. A tinta tá conservada, tá. Não, tá desgastada. Não foi na visita, não, cara? Não fizeram quantidade pra saber o que é uma fresca? Ué. É que presta digitação serve pra restaurar certas coisas. A fresco não é esculpido. Ah. Posso tentar presta digitação, jogar presta digitação? Então eu tava revisando uma coisa, você não achou nada? Pode. Pode. Aí, vai falar. Não, eu quero saber o que que eu lutei. Eu perguntando pra ele. Já vou falar o loot já. Meu loot vai ser uma coisa. É, limpa ou suja um objeto. Ah, tô limpando a imagem ali. Merlin faxineiro. Mas você pode alterar a cor de objetos também. Ah, então, se você quiser, você pode ressaltando. Reavivar as cores naturais daquilo. Né, ressaltar as cores. Vai botar tudo roxo. O porco ele faz isso, ele entra com as suas luvinhas roxas, vai gesticulando, passando a mão assim, vai limpando aquela sujeiraiada, aquela craca que tá nas paredes. Tá aqui que você falou, né? Não fala isso não, o porco leva uma surra ali. Vai limpando toda aquela sujeira das paredes. E vocês passaram um paninho no chão, né? Uhum. Ah, que bom. Vou botar teu farelinho. Não, até 4 segundos no chão. Ah, tá. Não, já tava uns 10. Bom, vai limpando e ele vai usando a magia dele, vai passando um brilho arroxado por sobre os afrescos e vai restaurando a cor natural daquilo. A cor vai ficando vívida novamente. E aí vocês conseguem distinguir com clareza. Uma mulher linda, lindíssima. Esguia, alta, vestida num vestido negro. Tá extremamente colada ao corpo, tá? Atrás dela, uma cidade, tá? E agora vocês conseguem perceber os detalhes. É uma cidade fortificada, como se fosse um castelo, tá? E ao redor desse castelo, assim, é areia, tá? Fica meio amarelado, é areia. Realmente é um castelo no meio do deserto. Uma arquitetura estranha, diferente da que vocês estão acostumados, tá? E esse castelo, eles têm chamas. Porém, essas chamas que tomam conta desse castelo são chamas negras. Amaterasu. São chamas negras que estão invadindo esse castelo, tá? Ao redor desse castelo e dessa mulher, vocês veem que tem uma batalha, tá? Existem humanos que estão sendo chacinados por uma horda de criaturas demoníacas. Aquele demônio que o Purple invocou quando vocês estavam despencando do dragão, tá? Tem uma dezena daqueles demônios ali que estão chacinando vários humanos. Tá? Todos. Tá vendo? Todos esses humanos que estão combatendo esses demônios e estão perdendo. Estão perdendo 7-1, né? Eles. Vocês não conseguem ver os rostos deles. Porque os rostos deles são cobertos por panos que sobem e cobrem, inclusive, a cabeça, até ficar mais alto do que a própria cabeça. Tá? E essa cena ela se estende. Partindo dessa mulher. Indo assim, até as extremidades dessa parede, pegando as paredes laterais, tá? E conforme vai saindo dessa cena de deserto, vai tendo uma transição assim, que vai saindo daquele local deserto, que está iluminado, e vocês vão vendo que vai ficando escuro conforme vai se aproximando da entrada ali da caverna. Aquele local, aquele ambiente que parecia um deserto, vai ficando todo escuro, todo negro, tá? E quando chega bem perto da entrada, no lado de cá, da parede da caverna, que é um lado maior, tá? Vocês já veem aquele castelo, ele já todo sendo destruído, tá? E não tem mais sol, o deserto ele tá, as areias elas são escurecidas, são marrons, enegrecidas, tá? E sobre o castelo existe uma lua cheia, tá? Com um brilho assim difuso, um brilho bem tênue, tá? Imperando sobre aquele castelo. E vocês conseguem ver na porta daquele castelo o mesmo símbolo que está decorando o teto da caverna. Não, a gente precisava de uma passagem. Nos meus estudos, eu conheço de alguma história, de alguma guerra antiga que aconteceu, envolvendo Ténebra. Se a gente tiver história. O povo da areia. Você deveria conhecer isso? Sim. Então. História. Pode ajuda a saber isso. Podem jogar conhecimento história. Quem tiver aí na ficha. Gente, eu vou pra caverna. 17. Quem não tiver a perícia, quem não tiver proficiência. Eu vou entrar. Ah, mas você acaba entrando eventualmente depois, certo? Aí o chefe e o chefe vão pra caverna. Pega as coisas que tá com ele e entra na caverna. Eu não sei que eu peguei mesmo. 17, tipo. 17. Pegou uma gripe, uma gripe. Puta merda. Mais 3, 12. Ok. Calma, se eu não tiver história, eu joga com desvantagem. Hoje é 3. Sim. Eu reconheço a mulher? Por que eu Hoje é Jeff, porque você me cita. Como tirei 20 natural e um 8. Se a gente ficar pra fora, você jogou com desvantagem? Ai. Que pena, né? Que pena. Nossa, ele tá muito mal. Que triste. Nossa. Meu Deus, caraca, você tirou. Nossa. Você tirou um? É o nascer do sol. Ah. Vou querer saber de história. Você olha assim e vê, nossa, que bonito. Eu nem tenho. Olha assim aqueles demoninhos desenhados. Demoniozinho desenhando na parede, você pensa, oh, que legal. Será que algum desses é chegado meu? É. Você olha, será que foi Picasso que fez? Van Gogh que. Vândalos. Eu olho a situação toda e eu falo. Claramente não são goblins. Eles são péssimos em arte. Mas são muito bons em seguir ordens. Cara, sim. Obcecado por goblins. Ele. Eles mataram minha família! É claro que eu sou obcecado por goblins! Calma, fera, calma. Acontece, famílias morrem, amigo. Famílias morrem. Eu realmente. Não é pessoa. Eu tava com as duas guitarras, eu solto elas e eu caio no chute de joelho. Na verdade, como famílias morrem? Famílias um morrem. Reino é feito pra proteger as pessoas. Tem uns pedaços de couro lá pra gente amordaçar esses três, né? Vocês param de falar. Alguém consegue? Alguém sabe alguma coisa da história? Eu tirei 17. Tirei 17, 17. 5. Mas você imediatamente reconhece a mulher. Tudo bem. Tá? Ingrid, você pode jogar com vantagem, inclusive, o teste. Dá até pra melhorar o valor, se você quiser. Por que ela joga com vantagem? Porque ela é clériga. Porque tem tudo a ver com isso. Clériga da dor de conhecimento. É. Parece que ela conhece das coisas, né? Eu tô triste, porque... Ela tem um poder na ficha dela que se chama Manjo dos Paranauê. Mantemos 17. Que ela lê livros. Ok. O que vocês... Imediatamente vem quando vocês entram ali... Tá retratada uma batalha entre Tenebra e Asgard. Asgard. Asgard. Quero Asgard, Leandro. Quero um. A deusa das trevas e o deus sol, que são rivais desde a criação do universo. Tá? Obviamente, na batalha que está sendo retratada ali, Tenebra vence. Tá? O que vocês sabem é que aquela pintura, aquele fresco, é uma pintura feita em exaltação a Tenebra. Tá? E em profanação ao rival dela, Asgard. Que eles são irmãos. Por coincidência. A gente pertence a todos. Eles são irmãos. Isso está. E a Bipiante, ela. Eu acho que ela para assim diante da figura da mulher. Que fica claro pra vocês que é a personificação da Tenebra. Aquela imagem majestosa. Fica claro ela pra fica todo assim mundo. Meio até admirada com aquilo. Fica claro pra todo mundo ou só pro pessoal da pra quem sabe que aquilo ali é Tenebra. Ela. Essa tirou mulher. Um dado. Quem tirou um no dado. É, quem gastou 20 natural. Essa mulher é Tenebra. E essa e sim, a Fresco está retratando uma batalha, uma das muitas batalhas entre ela e o Deus Sol. Asgard. Você acha que isso tá ligado ao Minotauro e ao velho que passaram por aqui? Nossa, real. Deixa eu esquecer. Passaram em volta assim, ó. Tô indo na caverna e passando em volta, devagar, procurando alguma reentrância pra ver se consigo achar alguma passagem. Se aqui, porque eles, a gente viu que eles entraram lá, né? Exato. Pra algum lugar eles foram. Certo. Procurem passagem. Procurem passagens. Joga investigação. Vou jogar com vantagem. Não, bem. Investigação. Posso jogar muito investigação. Que eu quero mesmo achar. Pode. Eu não tenho investigação, não tenho nada. Nossa! Tem dois níveis de dificuldade de teste. Não, eu tirei um. Eu vou tentar a intuição. Eu não tenho investigação. Deixa eu olhar o que tá aqui. Tirei 15. O que que é? Tirei 8 e 10 dados. É? Tirei 15. É qual? Certo. Investigação com investigação. Inteligência. Com inteligência. Tá na inteligência. Ah, caraca, tem a perícia. Vai jogar D20. Mas todo mundo pode jogar. Todo mundo, pô, bom. Vocês veem o Ferrari, ele vai passando a mão, olhando. Procurem passagens. Ah, ok. Não ouvi. Todo mundo pode jogar, vamos ver. É que eu tô com o dedo a mão. 15 já foi bom. 16. Você tá com o dedo a mão pra você enxergar? Exato. Como você enxerga todos os dedos? 3. Ele é um braille, na real, as paredes. 12. 16. Achou a porta. Passou 3, achei a saída da caverna. Achou a passagem aqui. Gente, é enorme até como vocês não viram antes. Ai, gente, tio. Ai, que maravilha. Vamos ficar aqui quieto. Ai, que engraçado. Qual foi o maior valor? 16, né? 15. E eu, 17 da Libiante ou da Índia? 16. 12. Ah, 12? É, foi 15 e 16, então. Ferrarel, quando você vai passando a mão assim, a estátua, vai alisando o corpo de Tenebra, sem maldade, claro. Você percebe assim que a figura dela é um pouco saltada assim, pra fora da parede. Você percebe assim que tem um desnível sutil, assim, coisa de 1, 2 milímetros, circundando o corpo dela ali. Toda a figura dela. Bipiante, uma coisa estranha chama a sua atenção. Tá? Próximo aqui, assim, ó, da imagem de Tenebra, você olha no chão assim e você vê que tem uma coisa ali que te chama a atenção. Tá? São cotoquinhos assim, tem uns 4 ou 5 restos de velas. É comercial da delícia. Você sacando a minha faca. Guinso? Faca sutil. Faca sutil. Tá. Aí eu vou pegar a faca, vou tentar pra ver se aquilo descola ou se é só o ressalto da rocha mesmo. Certo. É. Não. Conforme você vai passando assim, você percebe que tem um sulco ali. Que sua faca, se ela fosse mais fina, ela conseguiria penetrar. Ela penetra só até um certo ponto onde a espessura permite. Mas uma folha de papel, por exemplo, você conseguiria fazer passar. Não sabe até que profundidade. Gente, aqui tem restos de vela. É pra meter o machado? Espere, aqui tem uma passagem. Consigo perceber. Tipo assim, ele passando a faquinha, você quer ajuda? O que você falou, o quê? Que tem restos de vela. Embaixo da imagem do Tenebra. Galera, não é melhor os magos, o pessoal aí que mexe com magia, corta os dedos de vez em quando, dá, sei lá, uma percepção pra ver se não tá imbuído em magia, e daí se a gente não abrir isso vai explodir na nossa cara. Eu acho isso uma ótima ideia. Não, então, ladino comunista sempre ajudando. Não era pra você perceber armadilhas? Então, isso que eu falo agora. Quem tem que procurar armadilhas é você. Entendeu? É. Faz aí, seu trabalho. Então eu posso. Gente, não, mas eu quero que todo mundo aprenda. Ah, tá. Ok. Ah, tá. Acredito. Vai lá, vai mexendo lá. Vai, eu vou pegar uma folha do meu. Eu tenho um 10. Meus maquiagens de estudo. Certo. Vou tirar uma folha. Então, vai ver se ela passa. Ok. Embaixo. Tira mais um pedaço. Vou ver até onde vai. E depois vou começar a subir. Pra ver se tem algum mecanismo que trava ela. Aonde a folha parar, provavelmente tem algum mecanismo. Aí eu vou procurar ali perto. Não pode ser a folha. A folha ela vai inteira praticamente. Contou. E aí você vai subindo. Passando, passando, passando. Trava. Tem alguma coisa ali. Batendo na aqui da folha de subir. Mais ou menos a altura do teu peito. Vou olhar aqui agora se fazer assim na outra vez tem se é dos dois lados. Igualzinho, na mesma altura. Eu encontrei a trava, ali. Mas eu não consigo encontrar como abrir essa porta. Calma aí. É só a areia, cara. É minha, eu tenho que olhar. Só um segundo, só um parênteses. Quem revistou Goblin? Eu não revistei Goblin. Joga cada um de vocês um D8 e soma 5. Eu preciso de um D8. D8 é aquele que tem 8 lados, tá? É esse? Não, esse é D10. Ah, esse é D10? É. Ah, tem 9. Né? Tem 9? Não, tem 10 lados o D10. Não, aqui vai até 9. Você entendeu? Um D8 mais 5. Mais 5 no... 10. Joga um D8 soma 5. 10. Ah, que bom, porque eu tirei 6. Beleza. 10. Ok. Gente, eu tô muito acordando. Vocês encontram o valor que vocês tiraram em moedas de ouro que cada goblin tem numa bolsinha... Presa ao cinto de cada um deles. 10 tá? Moedinhas. Junto com essas moedas, dentro da bolsinha, tem um pequeno rubi. Tá? Lá junto. Um pequeno rubi do tamanho assim, ó. De um dado, mais ou menos. Um rubizinho assim. Tá? Além disso, cada goblin consigo. Os dois mais fraquinhos, eles estão usando armaduras de couro. Que vocês podem usar se vocês quiserem, se precisarem. E o boss, o chefão, ele tava com camisão de cota de malha. Ah, obrigada. Similar à armadura que o Tarko tá utilizando. Eu vou fazer uma pergunta mesmo. Além disso, cada goblin tinha uma cimitarra, um arco curto e 19 flechas. Aí ela pega as flechas pra mim. É, eu pego as flechas pra mim. Ok. Nossa, o arco eu dou pra... Muito okay. Obrigada, que a lembra. Cimitarra. A cimitarra também, porque eu não vou fazer uso. Mas o que ela vai fazer com a cimitarra? Ela bate de perto. Cimitarra no arco. Só que acontece que na outra luta eu tinha pegado um arco balancinho e eu tinha jogado perto. A gente tava sendo atacado por hipogrifos e ela ficou tipo... Exato. Eu tô pegando só o Rubio e o Dino. Ok. Eu pego um... Melhor do que ela tirar os coleguinhas no hipogrifo. Agora você tem um arco. Melhor tirar uma foto. Não, né? Você como está fogo, você não vou compartilhar. Sim, eu vou colocar a mão no seu ombro. Na frente de vocês. Onde é? Enquanto o último tava. O último que elas duas praticamente mataram juntas. Tava desabando, vocês viram já o corpo já revisitando lá. Eu vou fazer assim. Com o quê? Quais são as armas? É só pra mim saber as armas de hoje. Ah, tá. Como é que é? Caramba. Quantas flechas? Arma de monge? Armas de monge. Bordão, ah, esqueci. Cajado. Não vou lembrar, mas é. Bordão, cajado, nunchaku, kamá, que é uma foice pequenininha. Shikatai também deve ter. Qual? Katai, que é uma. Sim. Mas o mais comum é o bordão que você usa, tipo. Exato. Eu vou ver. Ah. Tonfa. É tipo tonfa. O Santiaquá, aquele num tchaco triplo. Eu pego esse carro e pergunto se alguém quer. Anota 10 flechas aí. Eu já tenho duas. É porque eu percebi que eu te dei um arco sem nada. Tipo, um toque, um pedaço de madeira. É assim. Eu já tenho duas. Ou vídeo um anão, nunca se tem armas demais. Tá, vou guardar. Que eu vou fazer? Eu vou tacar. Se eu quiser tacar uma cimitarra, pelo menos eu tenho cimitarra. Vou tacar agora. E se, por exemplo, a sua cimitarra é destruída por ele de alguma forma? Você tem outra? Boa ideia. Show. Ele vai usar. Aí eu tô pegando o camisão de cota de malha. Uhum. Eu não. O de cota de malha é meu. Como assim? É comigo, eu que revistei o boss. Mas o monge é de boa usar a armadura? Não, eu tô pedindo o camisão de cota de malha. Ok. Ah, tá. Entrego pra você também. Eu não conheço muito sobre isso. E ela fez uma coisa, nada é seu. Mas. Eu tô olhando assim pra cada um. Essa aqui não é melhor que alguma de vocês? Tá, eu uso uma parecida, então não vou precisar. Eu achei que seria legal. Essa armadura não é melhor do que alguma das de vocês? Ah, é melhor que a minha. Pra quem pode usar? Ela é igual a minha, né? Você não usa armadura? Ô, bruxa. Mas eu fico lendo. Bruxa não usa armadura. Craca. Depende. Craca. Depende, claro que depende. Craca. Mas agora, no primeiro nível, ela não usa. É só um tecido aí? Não. É uma cota de malha, é feita de anéisinhos. Ah, não sei, é bom, vou perder alguma coisa. Com isso. Pra você não é muito útil, não. É, então. Você tem de modificador de constituição? Pra você, bom. Eu vou ver se eu não. Você não atrapalha. Pode usar. Modificador de constituição é qual mesmo? Modificação de cor, você tá falando. Então, aí, eu não tô aí, pessoal. É melhor aqui? Que não. Que aqui, ó. É por isso que você tá falando. Constituição, ah, é mais verdade, dois. Mais dois. Tá, então isso você tá somando na sua armadura. Tá? Se você colocar um camisão de cota de malha, t-shirt. É pra 13 mais a sua destreza. No momento vai ser vantagem pra você. Então, ela tem proficiência? Eu não sei se Bárbara tem proficiência pra usar as armaduras. Vamos checar já. Não tenho certeza. Ela vai ficar. Meu Deus, que é isso? É, então já. Né? Light, médium. Tem proficiência, pode usar. Pode usar. Sua armadura iria pra 14, no caso. Só que agora, no prezado momento, você tá com a minha armadura arcana. É. É. Tá valendo mais a pena ficar com a armadura arcana. É. Ficar aí com as peles mesmo que é melhor. Tá. É. Deixa eu ver quem mais sabe usar isso. Monge não usa. Não. Ladino. Já acabou com a armadura. A sua é mais 12, não é? 12. 12 mais 12. Ladino também não usa, porque ela é médio, o peso dela. Ladino só usa a armadura leve. Sim, então. Então, o couro você pode usar, não pode? Ah, Ingrid. Couro eu já tô... Clérigo, não vai valer a pena, da Ingrid já é melhor do que essa. De Brulho? É, bem melhor. Agora pode vender esse bagulho. Real. E o Warlock eu acho que pode. É de couro também. E as moedas a gente pode vender. O bruxo coloca tudo na mochila da craca que ela tem força pra carregar. É, quem não puder usar a cota de malha, usa. Eles não tem uns pedaços pra, de couro. Pra bruxo também não. Tem duas armaduras de couro. Não, só pode quem não puder usar a armadura média, que é a cota de malha, usa a leve, que é de couro, pelo menos. Ah, mas de couro já tá usando. É, já tá todo mundo com armadura de couro. Quem pode usar armadura, já tá com a armadura melhor. Sim. Quem não tá de armadura, que não pode usar. É, então vamos vender isso depois. A gente guarda e vende, eu pego couro e amordaço. Não precisa de armadura, mano. Aqui, ó. Por que eu tô no peito de aço? Eu não fiz nada ainda. Então você desmonta os anéisinhos. A gente pode muito pegar de couro e amordaçar os três. Ou vocês poderiam descobrir a passagem horas, pois. Vamos guardar horas, isso. Pois. Vamos guardar isso e verificar mais tarde pra vender. Não é passagem, tá? Vamos guardar. Vender a passagem. Bora guardar a tenebra no nosso bolso. É, eu encontrei isso na carroça do mercador. Botei. 50. Chacoalha assim, cheio de moedinhas. Não era 50. Não. 58 POs. Você vai jogar 5D10. E vai somar 10. É o que tem peças de ouro ali dentro. 5D10, viu? É D10? D10. Caralho, tamo rico, porra! Tamo rico. É, craque, eu acho que você nunca mais vai sair da cola. 5D10 mais 10. Guarda a cola. 3. Só até eu pegar tamo a minha rico. Fazenda. 5D10, dá mais um. Viu, Sky? Ó, só dado da Garça. Vai dar sucesso fazenda. Aí. Hein? É, não, 7, não, 4, se sair algum 10, rola de novo. Hã? Se sair algum 10, pode rolar de novo. Não, não deu. Que 21, 24, 34 PLs. 34 moedas de ouro. Eu não contei ainda, mas eu vou guardar. Quando a gente chegar na cidade, se tivermos todos na taverna pra descansar, a gente divide. E chacoalha, o sacolinho faz assim, ó. Ah, não, eu vou fazer assim, ainda, pra mostrar que é peça de ouro. Não, de ouro. Né? Isso daí eu não vou levar. 34 né? Não é muito, isso não, daí não é pouquinho. Pesado, né? A craca não é pesada. Pouco mais do que tem ali de ficha de ouro. Ouro não precisa, ouro não daí, entendeu? O D&D é muito grande. É. Deixa eu notar aqui: 35, 34. 4. Eu tô levando alguma coisa? Eu tô levando. Você tá levando a nossa comida? Ah, não, você somou 10. Foi 10. Então é isso aí. Deu 24. 5 de 10 mais 10, né? Ok. Que comida? Então, lembra que a gente pegou do velho lá 10 pacotes de ração? Ah, verdade. Pra você não precisa, você come qualquer coisa. É, entra, com o chefe. Ela vai comer a imagem da taça daqui a pouco. Junto com o chefe, tem mais. Tem cálcio. Três coisinhas. Ah, tá, obrigado. Tá? Uma varinha de. Dedo da morte? Não. É uma barata. Que ele não usou em nenhum momento. Hã? Tem uma barata. Tem baratas e aranhas aí dentro da caverna. Ah, tá. Elas estão disputando espaço entre eles? Si. Quem consegue falar? Ela. A barata? Que não, barata? Não, não, não fala com a barata, eu só solto o Pikachu mesmo pra ele comendo as baratas. Não, ele sai comendo tudo que é barata e bichinho que tem ali dentro. É um lagarto elétrico, meu lagarto elétrico. Ai, nosso lagarto elétrico. Esse é meu. Você me deu, é meu. Se são lagarto elétrico, ninguém pensou em tacar o lagarto elétrico nos goblins. É, não é tipo um dragão. Não, não. É uma gatinha assim, ó. A gente tem um dragão ainda. Também. É, a gente tem um dragão de estimação. A gente tá alimentando ele. Pode demorar, gente. Que futuramente vai andar o grupo inteiro em cima deles. Ou vai ser todo mundo chato. Ou a gente vai ser. Ou a gente vai ser. Ele vai ser alimentado da gente. Ou a craca vai tentar comer ele. É. Nossa. Não, amigos. Amigos não são comida. Amigos não são comida. Alguém joga 2D4. Alguém? Vou jogar, pera aí, deixa que eu jogo. É, os dois vermelhos. Dois. 7. Caramba. Cadê? Desgramado. Que é forte, filho. Foram 3. Bom, foram 3, 6. O boss, ele tem uma bolsinha de couro, uma sacolinha de couro, tá? Que é onde tá aquelas moedas e aquela joinha que você achou, tá? Preso assim no cinto, ele tem uma algibeira. Algibeira. Uma pochete. Uma pochete. Pochete. Mais antiga que a própria pochete. É uma pochete roots. É uma pochete. Quando você abre aquela pochete, você vê que tem presos assim, uns cordõezinhos assim, tem 7 pequenos frascos de vidro. Vinho? Tá? Vidro. Ah. São 7 frasquinhos de vidro assim. Ah, tristeza. E quando você tira assim, você olha assim, tem um líquido esverdeado, assim, um verde bem fraquinho, bem clarinho dentro desses frascos. 7 frasquinhos. Eu tenho como saber as coisas. Eu não tenho tanto imagina. Talvez se você usar uma magia pra fazer isso. Dá pra cá. Ou se você fizer uma análise química da coisa. Eu não tenho ou se você tomar, você descubra. Sim. Dá pra cá. Melhor forma, mais rápido. Melhor. Toma. Dá um Pikachu. Não, são Você tem conhecimento... Quais são os perícias que você tem na inteligência aí? Na inteligência, eu tenho história e religião. Religião talvez te ajude nisso. Pode jogar um teste. Dificuldade 15. Um D20? Todo mundo mexe com isso. Deus aqui. Eu vou jogar... Acho que era natural. Você tá olhando isso perto de alguém? Ou na hora que você revistou que tava sozinha ali, você fez isso? Eu tava com a craca. Com a craca. Manda a craca dormindo. Que perícia você tem na inteligência aí, craca? Comer goblins. Nenhuma. É, nenhuma. Nenhuma. Menos um. É bem inteligente. Você olha e pensa que é suco de couve. É menos um ainda. Pensa que é suco de couve. O goblin, ele era. Ele era fitness. Ok. Ele fez na fazenda que ele tinha. Foi. Nossa, 18. Ah, a dificuldade era 15, passou. Em Tamurá, tá? Quando você viu o reino ser destruído pela chuva rubra de demônios, tá? A pessoa que te treinou deu um frasco parecido com esse, tá? Só que era um verde um pouquinho mais escuro. E no momento de dificuldade, no qual você sofreu um grave ferimento, instruída por ele, você tomou o conteúdo daquele líquido e o ferimento se fechou magicamente. Tem quantos fresquinhos mesmo? 7. Entendi. É, Purple, foi mal. Eu vou pensando, porra, espero que seja droga. Eu me aproximo da Idris. Ok. E pergunto, mostro um dos fresquinhos e pergunto se ela reconhece. Pode fala. Jogar um teste. Aí pode ser arcana ou religião, o que você preferir. Uhum. E claro que você pode jogar com vantagem. Nossa, mas a Ingrid é muito vantajosa, né? A Ingrid é muito vantajosa. Ela manja dos então. Paranauê. Ela segue as duas coisas. A melhor coisa da nossa parte é ter ela. E qualquer coisa que você não sabe, ela dá uma olhada aí. Mas tem uma desvantagem nisso. 16. Então a Natália faz umas exigências. 17? Tipo, você não mente. Você não mente, você não oculta conhecimento. Hanganatan total. Hagatanga total. Você que é? Você olha para aquilo e imediatamente você conhece. São frascos de poção de cura. Obrigado, professor. alguém fala isso em voz alta? Pergunte ao bibliotecário. Eu tenho ok. É um frasco de poção de cura. Não são uns que lá entra. Então, eu sou um frasco. É aí que você descobre seus amigos. Quem são os feridos do grupo? Você olha um monte de gente faltando pedaços. Sim. Ele cortou minha garganta. O Tarko veio pra você e fala assim. Quem tá ferido aqui? Eu pego a Ingrid e corro em direção ao Tarko. E dou um jeito de fazer ele beber. Sim, ele tá consciente, gente. Não, ele não cortou profundo. Deu um corte. Vaza pelo buraco. Eu achei que enfia um frasco na sua boca. Faz você mastigar o vidro. E eu pego outros dois e mostro pros dois. Também. A gente divide? E eu ofereço. Ah, eu quero. Não, o frasco é pequenininho, o frasco é Depoclair. Ah, Depativan. Vocês nunca tomaram Depoclair na vida? Eu já. Esses bêbados amadores, viu? Quando chega o nível. É um frasquinho amarelinho assim, que dá um remedinho que você toma, que é bom pro fígado. Quanto que restava? Vocês, quem tomou esse frasco pode jogar 2d4, somar 2 e curar isso em pontos de vida. Não deixa com uma pessoa só. Então, não tô achando o D4. D4. Eu não tenho D4. Entendeu? Quem tiver mais perto. D4, gente. Não, pelo menos. Qual D4? D4 é mais gostoso. Que delícia. Gente, D4 mais ao vivo. Mestre, eu não teria essa piada tão rápido. Dois, eles estão tomando os frascos. Eu tô guardando o frasco. O frasco quatro. Eu não tô guardando nada, não. Mais só comprei dois, pontos. Eu me aproximo da Ingrid e do Ferrarel. E eu entrego os três frascos que sobraram. Um pra Ingrid e do Ferrarel. Ok. Você deu um frasco pra ele? Ele nem tá ferido? Ele nem tomou nada? É, ela perdeu. E adiciona mais dois. Mais dois. Show de bola. Show de bola. Você tá querendo que não tenha o grupo? Você deve ser 9. Muito obrigado. O meu número que aparece ele pedindo em todas as faces na mesma posição. Não, quer dizer que você que não aparece embaixo. Vermelho. Ó, nesse daqui é o número que aparece em cima. Nesse aí é o número que tá embaixo aqui. Entendi. É o número que tá em pé, né? O meu ego é algo. Tá vendo? Esse aí deu um em todas as faces. Eu vou lembrar disso quando você cair. Esse aqui é mais fácil de enxergar, deu um em todas as faces também. Esse dois, entendeu? Esse dois. Esse é dois. É o número que fica em pé pra você ler. Então, três. Porque você sai tiro na frente do campo de batalha. Você lembra, são 2d4 mais 2. Pra defender vocês, eu tinha um modo de me defender. Não, a gente tem a craca pra defender a gente. Nossa, a real é. E eu defendo a craca. Vai todo mundo atrás. Nada, nem você. Sete. Né? Sete. Sete. A gente tem você por aí, família, posso dividir a história. Vai todo mundo atrás, tá com flash. Acho que restaurou tudo, né? 4 mais 7. Quanto que você tinha? 11. É, faltou um só. Faltou um. Nossa, você tem quanto de vida? 12. Nossa! Meu D20. Quem é o Ladinão agora? Quem é o Ladinão agora? Vou voltar. Ok. Olhar. Okay. Posso tentar ajudar ele? Claro. Tipo, sem demônios. Iluminar e limpar toda a sujeira que tiver ali no. Eu ainda tô ajudando ele? Sim. Eu não posso jogar nada pra tem descobrir. Tem dois lados, então, você ia fazer. Ia ver se tem armadilhas, né? Ok. Eu vou limpando. Então você vai jogar. Um teste de investigação também. Sem demônios, por favor. Plot eles estão ajudando? Então você pode jogar com vantagem esse teste. Plot twist, eu não tenho investigação. É o nosso ladino que não é ladino, mano. É o ladino que rouba, não que desarma. É. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai lá, pode jogar com vantagem porque eles estão ajudando você. Okay. Joga. Mente natural. Boa, garoto. Muito obrigado, gente. Certo. É essência do ladino começando a transmitir. Certo. Ele gastou um 20 natural com investigação. O Ferrari ele vai guiando pra você com o papelzinho e fala, ó, aqui tem algum mecanismo, tá? O porco ele vai e ilumina com a mágica dele, tá? E aí você olha, tem um pino metálico onde o Ferrari bateu o papel. E aí você nota que mais pra cima, na altura assim do pescoço de Tenebra, tem mais pino, tá? E dos dois lados... E você nota o seguinte, esses pinos, eles te dão a impressão de que eles estão atravessando assim, ó, o corpo de Tenebra, tá? E parece que você consegue ver assim no corpo dela, como se fosse um furo um pouquinho mais largo do que os pinos. Ou seja, esses pinos, eles são retráteis, certo? E no topo da cabeça de Tenebra também, você vê que tem um outro pino. Tá? E quando vocês vão investigando, vocês olham que embaixo dos pés dela tem mais um pino também. Gente, Tenebra era muito cocaineira, né? Cocaineira. Eu tô fazendo assim o zóio dela. Cocaineira. Tá pensando que eles juntaram o zóio. Gente, eu acho que. 20 natural. 20 natural. 20 natural. Você vê o Fenharel indo cutucar os olhos dela. E o que que eu faço? Eu que pergunto. Não, calma, mas tem um monte de pino. Tem esses. São não é pino cocaína. Dois, quatro, seis pinos. Ok. Eu não vi mais nada além dos pinos. Sim. Você vê. Você vê que, assim, ao redor do corpo dela, tá? Em alguns locais específicos, assim, do corpo dela, né? Numa dobra do tecido do vestido dela que tá pintado ali, você nota um microfuro. Tá? Em outros locais, assim, você vai vendo vários desses microfurinhos ali. E aí você vê o Ferrari indo lá, assim, ó. Eu, na hora, só que eu não dei. Falo, para! O que foi? Eu tô aqui pra quê? Eu imaginei que o mecanismo poderia estar nos olhos. Não. Vai sair alguma coisa dela se você tocar aí. E a não ser que você queira ser morto. Tira a mão dele assim, dá um espacinho pra trás. Pode continuar o seu trabalho. Vamos chamar alguém melhor. Ô, craca! Oi! Vem cá tocar nos olhos, por favor. Não, gente, mas ela tem que ser mais isso. Você não quer ela ganhar armadura pra caramba. Você não consegue desarmar isso? Você não encontrou? Tem uma forma de desarmar? Ah, gata, é que eu não tenho inteligência, né? Esse é o problema. Eu acho que a gente pode só rezar pra Tenebra. Real. Senta! Você que é o satânico, vai apontando, vocês vão vendo assim, ó, microfuros. Tem uns 50 microfurinhos assim espalhados pelo corpo dela. 50? É. Tem furinho pra cacete. 50 tons de Tenebra. Puta que pariu, mano. Essa foi muito boa. Caramba! Cara, essa eu vou mandar pra lendas lendárias. Cadê meu papel verde? Verde não, amarelo. Dá pra gente tentar destruir, já que é uma passagem, né? Ou obstruir os furos. Que é muito importante. Só que são 50 furos, eu pensei. 50 furos. A gente não tem nada pra obstruir. Mas se eu pensei em fazer, usar o escudo, mas. Mas se são. Coloca a porta de malha. É muito calma, mas de pode. Tem alguma coisa perigosa saindo. Sim, é alguma coisa perigosa. É uma coisa perigosa. Sim, sim. É uma armadilha. Ele ia. Na real, devia ter deixado, né? Ele é o mago mesmo. Você tá do meu lado, né? Eu tive uma ideia. A real. Todo mundo sai do alcance desses 50 furos, eles estão. Provavelmente você vai tirar, vão tirar a linha reta. E aí a gente aperta esses dois olhos sem, fora do raio desses 50 furos. Calma aí, e a gente tem... Gás? Duas pessoas que alcancem. Pode ser eu e outra pessoa. Show. E se for gás? Eu saio. E se for gás? Então aí a craca fica você. Perto da porta e garante você que não vai descer uma porta isso. Lacrando a gente e a gente vai embora. Ah, gente, eu tô com eu achei pra você, ele. Tem uma ideia. Tô dando uma inspiração pra ele. Ok. É... Agora eu já posso com vantagem pra tentar dizer se você tem conhecimento, eu posso chamar ela pra vir dar uma olhada e perguntar. Professora! É, professora Helena! Né? Mano, confia em você, cara. É que assim, o problema não é. Eu confio em você! Faz essa porra! Tá só o ladinho do grupo, caralho! Eu posso inspirar ele também? Filho. Não. Tá só pra assim, agora fica assim, ó, atrás dele. Vai, Sky, você consegue. Mas se sair alguma coisa, dá ele. Você está com inspiração. Sim, sim. Você joga com vantagem. Pera, mas o que você tá tentando fazer? Eu tento desarmar. Eu passo a mão pelos furos. Ok. E eu tento primeiro identificar o que são os furos. Uhum. Eu tento identificar se eu não tenho relevo a mais. Porque se tem 50 furos, um deles não é armadilha. Um deles é pra gente... colocar alguma coisa, ou enfiar o dedo, ou, a gente ou então... só tem que usar a caneta. Para! Ou... Você para, cara. Nem eu que sou ruim doce de ideia errada, vinda de uma monja. É, ela tá então, monja até ontem. Gente, vocês são uma escória aqui das representações. Mas tem que sair fora. Tem que sair. Não, vamos sair de fora e sair de não, mano, ó. Tá, então pode jogar pra ver se eu percebo alguma coisa? Sim. Teste de percepção. Eu investigação. Tô, estou indo lá fora os olhos banheiros. Que pena. Meu personagem. eu adiciono minha inteligência, que é mais um? Sim, a inteligência, sim. Você só não vai adicionar a sua proficiência. E aí? Nossa. Esse é o que? Um 9 ou um 6? Tem pingo no pé? Os dois de 20. Tem pingo no pé? Tem. Então 9 é. 10. Nesse você somar os dois, acho que daria certo. Ai, a gente vai tomando tudo. 10. Ok, Sky. Você olha os furos e todos eles parecem muito similares entre si. Show. Olha os olhos onde o Fenrarel ia pressionar e você percebe que, de fato, os olhos são dois botões. Uhum. Dois botões diferentes. Não, eles são simétricos. Ok. Então, Fenrarel, seguinte. Eu tenho três teorias pro que pode estar acontecendo aqui. Meu Deus. Teoria número 1. Isso é uma armadilha e quando a gente pressionar um dos dois botões ou os dois botões juntos, a armadilha vai se ativar. Teoria número 2. Tem a beira louca. Teoria número 3. Não, esse é Nimbe, é outro deus. Oi? Esse é Nimbe, é outro deus. Tô louco. Não, teoria número 2. A gente pode estar numa câmara de gás e é por isso que é todo esculpido. E se eu não me engano, vamos perguntar pra você. Então, o gás, ele corrói as coisas, né? Dependendo do tipo de gás. E é por isso que as pinturas estavam tão ruins. Teoria número 3, a gente pode simplesmente deixar fugir o dragão, que não é uma teoria, assim, a gente já vira, é uma proposta. A gente vira fazendeiro, a cara que eu nunca... Joga das inteligências, Sky. Acabou. Dificuldade 5. 8. Muito bom. Muito obrigado. A gente pode simplesmente fugir do dragão, aí você passa a mão na testa e lembra de uma coisa. Ai, real. Nossa, gente, eu sou muito esquecido, né? Gente... Ele tem uma marca do dragão assim na testa. Ele faz assim, gente. Não, tem assim como três, se fosse um dragão tribal na testa. Pera, isso quer dizer que o dragão sabe onde ele tá? É, eu sim. E o Purple. Temos que abandonar esse grupo. Preciso do livro de magias, porque eu sou o mago. Eu sei disso. Você tá vendo um símbolo na testa dele. Sim. Por que você tem um dragão na sua testa, filha? O dragão é monge, usa uma mão vibrante nele. Na hora que o dragão quiser, ele faz assim, ele morre. E todo mundo. Tá, não tá escrito no resumo, já fez uma vez lá, O quê? Não, o dragão foi todo mundo, Não, não a mesma maldição que você. Tá, eu recebi uma maldição, aí os dois também receberam essa maldição, foi na primeira sessão. Sim. Depois disso, o dragão castou. Na segunda sessão teve mais gente que recebeu. Ah, o dragão castou outra maldição. Todo Sim. mundo? Eu acho que foi. Não, mas foi todo mundo. Não, não. Não. É, eu também não. Eu não lembro do dragão. Sim. Eu não lembro do dragão. Ouve lá de novo lá. Ouve lá que. Não, real. Imagina. Bom, adoro ferrar o povo, mas. O Sky eu tenho certeza, absoluta. Sim, sim. É, você descreveu pra gente que ele tinha. Exato. Primariamente, Nossa. O Sky tem a marca do dragão. Os dragões são resistentes, né? Qual que é a. Sim. Bastante coisa. Eu tô com a marca do dragão. E você sim. não é um dragão por conta assim, disso. Assim, calma. Dragão, o dragão tem também latinha, não tem? Dá alguns. Você vai tentar conversar posso, com o dragão? É, eu posso tentar falar com esse dragão? Pode. Meu você Deus pode tentar qualquer céu. Coisa. Então, então você pode qualquer coisa. Da estátua da figura da tenebra até a porta, quanto que dá? Dá 7 metros. 7 metros. Bi. Se eu conjurar mãos mágicas, eu consigo apertar os botões? Pode tentar. Eu posso tentar só quebrar a porta? Pode tentar. Ah, eu ia falar do dragão. Porta, mas o dragão é resistente, ele ia sobreviver a qualquer coisa. Caraca. Sky. Dragão não ia nem entrar pela porta todo, de todo mundo, Sky. Você é o único que tem a força pra levantar a porta e evitar que ela vá fechar. Se não apertarem os botões, e ela começar a fechar. Eu acho que então a gente não pode desperdiçar o seu potencial batendo na parede. A gente pode abrir a porta a uma distância segura usando magia de uma forma arrombadeira. Então, de uma forma que delícia! Arrombadeira! Menino, não que é isso? Dentro desse tipo de coisa. É linguagem de submundo essa aí. Ladinagens. Nossa, mano. Então, vou falar pra eles. Essa vez eu tô conversando. Sempre descampa pra putaria o jogo, sim, meu Deus. E aí, o que vocês vão fazer? Se vocês puderem, essa pessoa. Ó, o Goblin levantou, foi lá e apertou o botão. Fim. Quem? O Goblin levantou, ressuscitou, foi lá e apertou o botão. Quantas velas tem no chão? Velas? Toquinho. Tem restos de velas muito velhos. Muito velhos. Muito velhos. Tem uma meia dúzia mais ou menos ali. Ninguém passou por aqui. Vocês estão olhando com atenção pra isso agora? Sim, eu tô olhando com atenção. E se acender as velas? Tese de percepção, então, de quem tá olhando a vela. E se muita atenção, as joga as com velas? Vantagem. Nossa, caraca, você tem as melhores ideias. Se a gente eu sou inteligente daqui. Ah tá, muito obrigado dez. Pela parte. O Minotauro confirmou. Já foi o Minotauro que disse. Real. Percepção é o que, Jefferson? É sabedoria. Sabedoria. É sabedoria. Eu tirei 18. Porque se for gás e tem velas. Ferrari, ó, tem umas velas. Ou isso. Né? Sim, padre. Há muito tempo abandonadas, esquecidas e apagadas ali. A Bipiante ela aponta um outro ponto no chão, próximo dessas velas. Tá? Onde, nesse ponto que você aponta, vocês notam que tem algumas marcas de gotas de cera mais recentes ali. Tá? E no solo, assim, o ponto onde ela apontou assim. É um pedaço no chão que está isento de poeira, tá? Tem uns resquícios de cera, de parafina. A impressão que dá é que alguém foi lá, acendeu uma vela, pingou, botou a vela ali no chão e depois tirou essa vela e levou embora. Fez, sabe-se. Alguém tem vela? Eu tô falando, mas eu tenho algumas coisas no meu bolso. Talvez eu tenha cera no meu. Eu tenho vela. Não, eu quero vela. Ah, não. Tem pelos também. Ninguém tem vela? Eu tenho vela. Eu acho que tem vela. Eu acho que eu tenho vela. O kit básico não tem vela? O meu é só pacote estudioso. Você não sabe que tem vela? Não tem vela no pacote estudioso? Não, é pacote estudioso. Eu realmente olho pra situação, eu paro. Gente, por que a gente tá meia hora na frente de uma estátua? Qual era o objetivo de vocês até aqui? Eu tenho vela. O meu foi cumprido, quero matar esses três. Vela. O de vocês era qual? Ó, o traidor. Passar por essa porta. Traidor. Nossa, real, você é tenebra. Vai, mostra essa cara. Passa essa vela. Eu jogo a vela pra você que nem um Bakugan. Bakugan? Que nem o quê? Um Bakugan. Vai, eu não lembro os nomes do Bakugan. Não, mano. O que é um Bakugan? É umas bolinhas um troço redondo que você joga numa carta gigante e ele vira um bicho. Nossa. É um anime. Real, a gente pode... Um genérico de Pokémon, né? Não, é mais genérico. Prestidigitação. Ok. Acender a vela. Fazer igual. Ok. Pegar a faca pra limpar ali onde tá o negócio pra... Ok. Vou colocar lá e vou sair da frente da porta. Vela que fica lá acesa, nada acontece. Nada acontece. Iluminando. Agora pode apertar. Quem é que tá no rumo da porta? Tipo, as pessoas que estão na linha do rumo da porta, dos 50 furos. Perto também. Quem tá na linha da porta? Apertar o botão. Mais fácil. Oi? Quem tá na linha da porta ali? Quem tá na linha de tiro da porta? Ah, na linha de tiro eu não tô. É isso, eu garanto. Ok, então só eles três estão. Não? Então, antes de eu ir fazer isso, eu falo, gente, com licença, vocês poderiam ir um pouquinho mais pra lá? Que alguém tem que tomar uma iniciativa. E se não dá pra jogar algum poder aí pra apertar o botão? É o que ele tá falando, de tentar... A gente tá perdendo muito tempo com isso. Vamos todos sair da caverna. E o Bárbara. Vamos todos sair da caverna. Todo mundo sai da caverna. Ok, todo mundo sai da caverna. Todo mundo sai da caverna, eu tô lá do lado da porta. É, não. Tá todo mundo no alcance, tá todo mundo fora do disco. Agora você também sai. Ah, vocês vão explodir a caverna. A gente vai fazer algo pior. A gente vai fazer uma party gay na caverna. E aí você não tá convidado. Não, ele vai ficar. Só você ficou lá dentro. É. Que genial. Eu aperto um olho, o direito. Clique. Mas eu tô... assim. Ah! Eu estava certo. Você não acertou, rapaz. Eu falei do garoto. Que eu falei do garoto. Sai da caverna. Tem que ficar esperto lá, né? Eu ia usar luz mágica por estar de longe. Eu falei do gastro mágico. Alguém vai de luz mágica. Ele falou isso três vezes. Real, ele tá você tempo quis já. Ficar na caverna. Não, é porque você quis bancar o herói. Eu quis apertar do lado porque achei que ia sair agulha, não gás. Mas eu tinha falado. Eu tinha certeza que era gás também, mano. Eu tinha certeza que era gás. E o que o gás causou? Eu falei antes de você, mas o que você faz? Mano, só dei gás, né? Não era nada. E acontece alguma coisa com a cera lá? É só cera ou você colocou. Ele deixou a vela de fogo. Tem fogo. Não vai ser inflamado, né, esse gás. Foi exatamente o que eu pensei. Nossa, só falta. Não vamos dar ideia pro Jeff? Ele ainda tá procurando o que o gás vai fazer e a gente aqui, né? Gente, eu cheguei hoje. Já pode morrer já. Você já tá craque pra fazer isso? Vamos fazer outra. Você quis furar os olhos de membro, mano? Nossa, poxa, é verdade. Rápido, aperta o outro. Ô, Ingrid, o quão devota de Tanatoa você é? Pergunta pesada essa. Né? Eu fui devota dela a minha vida toda. Ok. Ah, devotona. Me dá a minha presença, por favor. Joga intuição. Faz um teste de intuição. Nossa, a Tanatoa vai chegar e falar: vai explodir. Ela vai chegar e falar: vocês estão fazendo merda, meu. Caralho. Caralho. Crítico negativo. Não é tão devoto assim, não. Ressaca. É. A deusa ficou com raiva que ela tá lá. Não tinha nem que tá lá, ela querida. Ela ficou com raiva de usar o negócio do demônio pra real conseguir se segurar. Mas eu já fui rezar de perdão. Ela não perdoou, gente. Ela não perdoou. Por isso eu acho os diabos mais de boa. Eles te perdoam, mano. Te perdoam. Será? É, ainda é o seu corpo. Perdoa tanto que você tá devendo um. Dois, na real. Ok, foi bem podre o teste, né? O demônio e um. Dois e um rim. A alma, um rim. Ah, eu tô devendo até as merdas da calça aqui. Ok. Quando você olha e vê ele cutucando o olho de Tenebra com o dedo. Lembrando que eu tô do lado da minha porta. O único pensamento que vem à sua mente é: que blasfêmia que ele tá cometendo contra a deusa. Embora não seja sua deusa de devoção, ainda assim o ato que ele tá cometendo é considerado uma blasfêmia. Você, sendo devota, ainda que de outra deusa, se sente assim incomodada com isso. Porque ele tá fazendo uma blasfêmia. O teste foi baixinho, não dá pra dar mais dica. Furazóide. Bom, o senhor vai jogar um teste de resistência de constituição. Galera, como minha constituição não abaixa? Que bom. Bom. Dificuldade é 13, tá? Se esse cara sair, depois eu vou rezar pra essa mulher. Você vai rezar. 7, droga. Vamos ver o que dá. Vocês estão chapados, com licença. Eu vou sentar aí. Ah, eu tô deitado como sempre, então. Falhou? Nem miseravelmente. Errou! Não tem como fazer de destreza pra tentar fugir do blast de gás? Não. Não, não, mas aí você quer. Não, você quer ser. Ele vai, ele aperta. Olha isso. Meu Deus. Só apertou direito. Aí ele vai e aperta assim, ó. Sai aquela nuvem de gás que envolve ele inteiro e vai se aproximando de vocês ali que estão na entrada, quase chega a sair ali. Vocês ainda veem uma fumacinha de um gás. É uma. Não é bem um gás, é como se fosse mais uma poeira, tá? De cor arroxeada. Foi eu que fiz, não, mano. De cor arroxeada, que envolve todo o corpo dele, né? E vocês não veem ele nem tossindo. Ele fica lá com o dedo assim no olho de tenebra. Paralisante. Paralisou. E permanece lá paralisado. E agora que ele vai entrar aí? O que vocês fazem? Espera a poeira baixar. Sai da porta. Espera a poeira baixar. Não dá pra fazer de movimentação de ar com prestidigitação, né? Vou dar. E se eu me juntar a ele? Dá pra fazer um pouquinho. Me ajuda. Manny! Você fez citação pra uma coisa útil, não fazer letreiros. Eu te ajudei, ô cuzão. Meu pré-digitação não ajuda. Também. Você tem ajuda? Ajuda também. Vamos tirar o gás. Vocês vão fazer na frente, gente. Tá muito a cena da Catarina ensinando o Henrique a tomar. Real, tá muito a Catarina ensinando. Ok, o gás sai. Tá? E fica tudo limpo, vocês. Não, aquela fungadinha percebe que tá normal. E ele continua lá. Paralisado. Joga a cera nele. Outro teste de constituição. Teste. Meu Deus do céu. Nossa, se for ruim aí, querido. Monta outro personagem que não tá dando. 11 mais 2, 13. Ok, vê se você passou, beleza. Não, que bom. Não aconteceu nada com você. E aí, o que vocês fazem? Perto dele pra dar uma olhada no que tá acontecendo. Ah, virou o assim, dedo, né? Dele tá com o olho, ainda tá pressionado? Ainda tá pressionado. Eu me aproximo junto também com o Pikachu. Eu também me aproximo junto com o Mago. Porque, né, o Pikachu vai botar o gás, né? Não. Não. Você apertar o outro? Tô cutucando ele. Ah. Ele tá lá. Eu quero checar o aceito. Tá, ele tá duro? Duro. Ou você tá paralisado? Não, você toca assim o corpo dele. Tem. Tá rígido? Tá, não tá rígido, ele tá maleável. Eu quero checar. Mas os músculos dele estão travados, inclusive tá travado no olho de tenebra. Eu queria. Ei, craca, me ajude aqui! Eu tô checando se ele tá vivo. Vamos colocar ele deitado. Tá. Batimentos cardíacos. Alguém me ajuda? Joga medicina. Tá muito pesado. Eu já tô ajudando. A gente tá tentando colocar ele deitado. Assim. A cara já colocou 16, ele deitado. 16? Você faz essa pá. Você põe os dedos assim no pescoço dele, você sente os batimentos cardíacos dele, tá? Mas você percebe uma coisa, estão ficando mais fracos. Foram lá, catam ele, tiram ele de lá, o olhinho volta na posição, bota ele no chão. E ele fica lá, apontando pro lado. Será que ele vai virar cera? O Pikachu dá um chocolate pra ele. Você é muito inteligente. Você é muito inteligente. O que você ia fazer? Ah, eu ia ver a estado ali da vela que tá no chão. Ah! Ok. Ei, vocês não conseguem descobrir o que tá acontecendo com ele? A vela continua acesa ali no chão. Eu aparentemente, o que você percebe é o seguinte: ele tava com a perna cobrindo a chama da vela. Na hora que veio aquela nuvem de gás, a perna dele protegeu a chama da vela. Eu quero saber se dá pra fazer alguma coisa. Que ele tá indo pro caixa-prego, eu tô vendo. Na vela, vejo se ela desce, se ela sobe. Não pode dizer nada. Como assim? Ela tava em cima de um círculo, né? Pode ser só algo. Você tenta pressionar assim, não sai do lugar, ela permanece ali. Pikachu, ele olha pra você. Fraquinho, Pikachu. Dá um choque em você. Perde um ponto de vida só. Fraquinho. Aqui. Fraquinho. Continua lá paralisado. Vocês ainda. Ele não vai conhecer. Ah, não sei, então, vai. Não sei o que vai acontecer. Joga outro teste de resistência de construção. Eu acho que a gente tem que rezar pra então, ela. Então, é isso que eu ia perguntar agora. 20! 20! Ok! Pikachu. Muito bem. Viu? Foi o Pikachu que botou ele. Muito bem. Deu, Pikachu dá o choque nele. Ele. Volta a se mexer. Foi bom pra você? Foi ótimo. Ótimo, meu pessoal. É. Eu não consigo. Leve eu vou, eu realmente. Tá com a garganta seca daquele pó, daquele gás. Leve ele pra fora da caverna? Ele tem perna, vai lá, eu tô aqui. Ah, você perdeu uma rodeixa. Isso é engraçado. Levanto calmamente. A gente ainda tem duas hipóteses. Galera, vamos rezar a primeira. A primeira hipótese que você deve pensar daqui pra frente é: pense. O que você deve pensar ou é: pense. Ouça as pessoas que pensem. Tipo eu. Oi. Eu falei pra todo mundo sair da caverna, você aperta o botão? Eu, claramente eu tava achando que todo mundo sair da caverna porque o plano dele ia dar certo. Foi isso que eu entendi. E você não saiu? Porque era o meu plano que você tava falando que ia dar certo. A porta, dragão rápido. Daqui a pouco tá amanhecendo, sei lá. Nossa, é real. Dragão, por que vocês estão falando tentar. De dragão? Você acha melhor passar a vela? Bom, eu... Não. Continua acesa lá, vela. Isso, peça. Antes de vocês perderem a alma, deixa eu tentar apertar com minhas mãos mágicas. Ao escuta o cara que... Ah, posso tentar também. Pera. Você tinha mãos mágicas? E você não falou isso o tempo todo? Eu fiquei paralisado! Então, quem na frente? Lembra do que eu te falei? Não. Escute. Ouça quem pense. Eu falei isso 3 vezes. Cérebro tá meio travado também. Cérebro tá meio travado também. Então, assim, gente, vamos todo mundo sair. Todo mundo sai da caverna. Quando você vai saindo da caverna, você vai sentindo seu corpo meio rígido. Conforme você vai se movendo, você vai percebendo seus músculos até estalarem conforme você se mexe. Quando dá aqueles estalos, você olha assim, você vê que alguns hematomas se formaram. Eu quero fazer uma pergunta. Você tava virando cera? É gás de veia isso aí. Não senti me virando cera. Quem tem proficiência em arcana? Eu. Pode jogar um teste aí. Sorta as resolução aí. 20 natural. Religião também pode. 18. Religião também pode. Religião também pode. Quanto? 20. Ele 20 vai chamar o natural pra curar o cara. Purple, você já viu o efeito similar? 9. 22. 9. 19 bom. 18 bom. 22 bom. Você não tira 20 natural. Eu não tenho nada. Ok. Vocês viram que ele ficou paralisado. E vocês sabem que algumas criaturas têm a habilidade de fazer isso com as pessoas. Mortos-vivos normalmente fazem isso. Ou faz sentido. Tá? E Purple, você já testemunhou um morto-vivo fazendo isso com uma pessoa. É um carniçal. Já matou uma pessoa diante dos seus olhos. Tá? Paralisou a pessoa e, pior, transformou a pessoa num carniçal também. E ele é você. Que isso? Ah, tá. Carniçal? É tipo um zumbi. É como se fosse um zumbi. Um zumbi. É um zumbi. É um zumbi. É um zumbi muito de só. De AZ. É, bem assim. Sai correndo. Meu Deus. Zumbi é exatamente a mesma coisa. É. O mesmo efeito de quando alguma pessoa é morta por essa criatura e transformada numa dela. É o que aconteceu com o corpo da igreja, hematomas, aquele rigor mortis que ele estava apresentando. Amigo, eu tenho uma boa e má notícia. Tá. Qual é a má? A má é que você vai virar um carniçal. Nossa. Eu paro, eu realmente sento no chão. Pera. Mas você tá se sentindo primeiro, tão bem. O que é um carniçal? É uma pessoa morta que não tá tão morta assim, é um morto mesmo. Clarice Lispector. Ok, durante a guerra a gente enfrentou alguns mortos-vivos. Tá, me descreve ele, talvez eu tenha enfrentado. Não. Descreve, o que é um carniçal? Eu nunca escutei esse nome na minha vida. Carniçal, ele é... É como você, só que ele, você estaria morto, porque você vai morrer. Tipo, mesmo. Uhum. E depois provavelmente você vai atacar a gente. Traidor. Sempre soube. Se acontecer isso, não come a carne do carniçal. Tá bom. Em alguns casos, se você nos ferir, podemos nos tornar carniçais. Mas você acha que... É certeza que ele vai se transformar? Sim, eu lembro. Eu conheci vítimas dessa coisa aí. Mas qual é a condição? É só ter isso aqui e precisa de mais... ao longo do tempo você vai ficar... E morrer. Vai ficar o quê? Eu fiz aula de teatro um tempo atrás. Você é tudo, né, Bernie? Inspiração. Que genial, cara. Então. Tá, carniçal morto-vivo. Se eu for pra algum clérigo, isso não resolve? Não tem cura. Eu acho que na hora todo mundo. Ele é o melhor médico do diagnóstico terminal, tá ligado? Eu descrevo isso pra ele. É... um carniçal. É uma criatura alta. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Na real, vai ter um linguão. Tem uma cura. Façamos uma fogueira, você vai nela, só que você não sobrevive. Aí, tá. Essa curado, é a parte boa? Não, a parte boa é que não vou ter que ver a cara desse infeliz. Professor, professor, professor, aqui, aqui, aqui. A gente não pode usar ele, tipo, de carniçais são descontrolados. Tá todo mundo fora da caverna. Não tá usando a mágica, vocês conversando. Ok, então, mãos mágicas, vai lá, quantos olhos? Os dois. Os dois? Aperta os dois, sai aquela nuvem de gás de novo. Já dói. Recua! Já tô correndo ali. Enquanto todo mundo recua, eu posso fazer um negócio? Ir lá? Não. Eu quero amarrar o carinha, né? Porque se ele vai pegar carne de sal, com tanto a gente tem ele sob controle melhor. Eu tiro meus 10 metros de corda. Pera. É, cara, só eu morrer acontece. Acontece com as famílias. Acontece com famílias. A gente não tem. Enquanto não. Vocês estão conversando, o Fenharel ele chega assim dentro da caverna, murmura umas palavras mágicas, faz assim com a mão. Aí vocês veem, parece que tem uma mão fantasmagórica lá perto do rosto de Tenebra. Ela vai com dois dedos assim e pressiona os dois olhos da deusa. Tá? Os olhos cedem a pressão, são empurrados pra dentro, expulsa aquela nuvem de gás de novo. Tá? Que chega quase perto da entrada ali, quase afetando vocês. Só que dessa vez, essa nuvem de gás apaga a vela que está no chão. Quando apaga a vela, vocês escutam clac, clac, clac, clac. E aí vocês veem o corpo da deusa, que está lá toda graciosa, né? Começa a girar assim de lado e revela uma passagem atrás dela. Ai, que susto! Achei que ela ia começar a... Cometeu uma blasfêmia aí. Me ajudem a tirar o gás. Me ajudem a tirar o gás. Convocamos a batalha. Enquanto eles estão tirando o gás. Bom, eu pergunto gentilmente. Você quer que a gente te amarre? Ou a gente vai ter que forçar você a andar mais rápido? Você não sabe uma forma de curar isso? Aquela poção, gente. Ela serve? Sim, você sabe. Eu paro, sim. Magias de cura talvez funcionem. Mas com certeza magias de restauração ou de remover maldições, remover maldições funcionariam. Com certeza. O quê? Pra curar ele? É. Caraca, a pessoa mais esperta dele. A Caraca é a pessoa mais genuína nesse RPG. Ela realmente incorpora o personagem. Pera, eu acho que vocês não estão vendo o cenário em questão. Eu, basicamente, eu tô com um relógio de destino na minha cabeça. E a minha missão já acabou e a missão de vocês está só começando. Eu claramente sou um homem sem nada a perder. Por que caralho vocês vão me amarrar? Porque a gente tem muita coisa a perder. É por isso que eu tenho uma solução muito melhor. Fogueira. Não. A gente vai ter que entrar aqui, não vai? Vai. Ele vai na frente. Amarrado. Eu ia sugerir mesmo. Pra ter certeza que ele não vai. Eu tô sem guitarras! E sem combater! Gata, a pior coisa que você faz é me amarrar e botar na frente. Amarrado nem o nosso mundo faz magia. Então assim, né? Sabe. Não vou. Você tem essa magia? Essa é a pergunta. Professor. Mesmo que você não tenha hoje, você tem essa magia? Você sabe conjurar ela? É uma magia. Essa, é remover maldição. Olha essas magias de primeiro nível. Primeiro nível. Qual que remover maldição. Não, não tem. Restauração. Não. Bom, enquanto eu tá todo mundo aí procurando, eu já te amarrei, já, sem você nem perceber. Não! Porque eu sou um puta ladino foda. É, não estamos vendo isso, né? Olha, quem descobriu o que a estátua faz? Eu! Cara, é inspiração, né? Primeiro nível eu não tenho. Eu só quero ver se você tem depois. Depois tem. Viu? Você não tem que rolar o dado aí pra conseguir amarrar ele, não? Real, a gente tem que rolar os dados contra. Ah, dá pra esperar, eu tô tentando lembrar. Eu não vou deixar você vir pra cima. Não, calmamente, agora seu senhor, deixa eu lhe amarrar. Mas quem disse que eu fui calmamente? Oxi, você acha que ladinão o quê? Ladinão ele chega... Ninguém vai amarrar ele aqui hoje, não! Espera, você tentando me lembrar aqui, um segundo. Quer que eu ajude? Tenta! Vem cá. Tenta! Aí, se você não conseguir, ajuda. Eu acho que a gente tem que jogar uns dados, então. Se você amarrá-lo, você vai na frente, na caverna. Purple, você viu a pessoa que foi morta se levantar depois de aproximadamente um minuto? Que? Um minuto? É. Eu vou jogar iniciativa. Eu vou brigar com carne e sol. Segundo nível, a restauração menor. É, segundo nível. Ele já vai se transformar. Gente, aprendam a dormir. Como assim? Eu também jogo? Não sei, ele vai atacar ele. Bom, eu vocês vou jogar. O que vocês fazem? Não, eu vou jogar. Ele falou, ele já vai se transformar. O que, que vocês fazem? Ai, passe gente... dele. Três, eu já... Craca, me ajuda. Ele vai morrer a primeira... É sério? Mano, então, eu tô triste. Tô triste. Eu tô triste. Eu não vou jogar iniciativa porque eu não tô preparado pra isso. Tá bom, eu vou ajudar. Um. 14. Muito bom, Kraka, muito que bem. Todos vocês parados. Ah. Pula na cabeça. Afaste-se dele. Se ele se transforma em um minuto, vamos esperar passar. 40 segundos, já foi uns 20 aqui. Já passou mais de um minuto. Tá? Já passou, a gente tá aqui uns 10 minutos conversando. Exato. Tá atrasado, tá aqui. Tá atrasado. E ele não se transformou. Não se transformou. Ah, então foi alarme falso. Parabéns, Purple, de ser errado. Olha, assim não dá pra te defender, tá bom? Eu posso chegar perto dele e analisar? Pode. Pra ver se eu sei de alguma coisa. Pode sim. É. Pode ser, você pode jogar medicina, pode jogar arcana, pode jogar religião. Médico, o que você prefere? Confia no bruxo. Confia na clériga. Nossa, confia no médico, não no coveiro. No charlatão. Os caras não vão fazer. Toma esse e esse. Isso. Não. Você tem que. Deu 15. 15 okay. Total. Você faz uma avaliação do corpo dele, tá? Vai vendo os hematomas que ele tem. E você percebe o seguinte: ele tinha assim, tava exibindo. O aspecto de rigor mortis mesmo, quando a pessoa morre vai endurecendo, tá? Só que o hematoma ele vai clareando aos poucos, lentamente vai voltando a cor normal da pele dele, tá? Onde estava rígido os músculos, você percebe que vai voltando a ter uma fluidez. Aparentemente ele foi contaminado por isso, tá? Mas está conseguindo reagir e se livrar desse efeito. Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Você fala isso pra ele? Eu falo pra ele. Ah, não pode mentir, uma coisa né? Te ocorre, joga intuição. 20 no dado. Parabéns! Nossa, que dia de alegria, professora! É. Que droga, agora que eu queria que ela tirasse um. Que droga. A impressão que você tem é o seguinte. O gás ou pó que está saindo lá de dentro, ele parece ser composto do corpo moído, triturado, de um desses carniçais. E provavelmente preparado com algum tipo de magia. Comida? Não, comida. Comida. Não, comida. Para contaminar farinha, as pessoas. Farinha. Tá? Mas uma pessoa quando é atacada por um carniçal, ela tem uma chance de reagir, sair dessa paralisia e não sofrer esses efeitos. Tá? E normalmente quando uma pessoa é transformada em carniçal é porque ela morreu vítima dos ataques de um deles. Ele não morreu vítima do pó. Ele conseguiu se recuperar, sair da paralisia e se recuperar. De nada, viu? Olha, logo. Então, gente, Purple, você estava errado. Fake news. Fake news. Fake news. Ele não foi atacado diretamente por um carniçal, mas no pó. E ele respirou, havia pedaço, havia poeira de carniçais. E por isso que isso aconteceu a ele. Mas ele reagiu de uma maneira boa e ele está se curando. Eu sabia disso, era só brincadeira. O Ladino queria me amarrar! E eu você acha isso uma brincadeira? Eu ainda quero te amarrar. Só que do jeito gostoso. Vou arrumar meu manto. Vou caminhar até a porta. Vou pegar a vela, pôr no bolso, a vela vou entrar pela porta. A galera, você vai ficar tritando aqui fora, eu vou lá pra dentro. Olha, eu tô... Nossa. Nossa. Eu acho que não é bom o mago andar na frente. Mas eu queria usar a percepção pra ver se tem alguma coisa. Tá bom. Depois que a gente passa da porta. Ok, então, bom. Obrigado. Eu não vou pedir teste, porque o efeito é... Não, vou pedir teste assim. Joga todo mundo um teste de intuição. Nossa, eu quero ver se vocês teste. Entendem o que aconteceu. Não pode tirar 20 de novo. Intuição intuição é sabedoria? 15. Sabedoria. 5. Gente, é real, né? 13. Tipo, toda vez que é intuição, sabedoria, eu não tinha. Os dados tudo. Nunca mentem. 13. Oh, intuição é o quê? 13. É intuição. 21. 13. Ygritte, você entende. 16. Né? 20. Ele cometeu uma blasfêmia e foi punido pela deusa. Porém, quando o Fenharel ele expeliu o gás sobre a vela, sobre a chama da vela, ele, na verdade, ele fez uma reverência, uma oferenda à deusa. Ah. Ele ofereceu a ela a extinção da luz. Algo que ela odeia. E com isso, a porta se abriu. Ah, entendi. Ainda que ele não, não tenha percebido isso, ele fez uma oferenda para a deusa. Que poético. Que foi extinguir a deusa. Mas na hora que eu passo assim, ó... Recebi só a luz sumindo. Ai, vou pra tenebra. Ele vai sumindo, mas não desse jeito. Ele vai sumindo assim, ó. Descendo as escadas. Tem uma escada pra descer. Boa. Atrás da porta tem uma escadaria que dá acesso a um outro. Vou olhar ver se não tem estacas. Vou dar uma olhada no geral pra ver se não tem nada perigoso. Ok. E vou descer. Você tá levando uma tocha, pelo menos? É, tá levando a vela no bolso. Apagada. Nossa, tá, por enquanto tá. Tem a luz da lua iluminando ali. Não, mas ele enxerga. E ele enxerga no escuro, claro. É, eu vou atrás. Eu... Quem não vai enxergar no escuro? 2, 3. Gente, eu tenho velas, eu acho que eu tenho madeira também. Eu vou fazer uma tocha improvisada aqui. Me ajuda aqui. É, cara. Eu gostei de tocha, cara. Você precisa de uma tocha? Eu te dou. Ah, você tem? Ai, que bom! Nossa! Gente, eu já ia aqui já fazer uma outra. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. São 6 horas. Teria uma outra tocha? Já? Já. Nossa. O tempo avua. Que hora? Você tem que sair, você tem compromisso. Que hora que é? Gente, não conseguiu. Sair da caverna. Então, umas 7 dá pra ir? 6:30. 6:30. A gente entrou na caverna, mano. Só isso? É. Se eu deixar você na sua casa... Ok. Então, umas 6:30? Tá de boa? Beleza. Então vamos mais um pouquinho. E aí a gente encerra por hoje depois disso. Show. Tá? Certo. Ferrarel, você vai descendo. Joga uma investigação. Já que você tá olhando tudo. Vocês veem ele desaparecendo. Descendo. 23. A Bipiante vai logo atrás, né? Tô indo. 23. Craca também vai. Tô indo. Boa, né? Vou fazer o que? Colega, me presta uma tocha. Por favor, nunca te pedi nada. Né? Paredes esculpidas, uma coisa antinatural ali, tá? E mais afrescos, assim, em uma condição um pouquinho melhor daqueles que estão lá fora, tá? Bem mais conservados, tá? E diversos afrescos, assim, fazendo homenagens para a Tenebra. Mostra seres humanos, mostram sobretudo anões e mostram demônios também, fazendo oferendas à deusa. Tá, essas oferendas são orações que estão sendo proferidas a ela, o povo em louvor a ela, sacrifícios, alguns sacrifícios humanos, e geralmente esses sacrifícios que aparecem nas paredes ali são de alguém que está com o rosto coberto por uma, com tecidos, como se fosse uma máscara e um turbante no alto da cabeça. Tá, que vocês já viram lá em cima, que representa aquele povo do deserto. Povo do deserto. Os seguidores do Deus Asgir. Deus Asgir. É esse cara que é do Zork ou não? Não, esse cara é dos Tuaregs. Tá bom. Pode continuar. Ok. Bom, você desce, você chega a um corredor. Tá? O quão silencioso você vai? Uma. Joga furtividade. Ai, veja, a gente conversou. 6. Você chutou um monte de pedra no caminho. Com uma pluma. É uma pluma no, sem o atrito do ar. Poc! Oi? Você quer XP já? XP já. Que isso? Que morreu. Dadinho. Quanto que deu sua furtividade? 6. Nossa. Pra que eu joguei dados? Isso é pra você. Todo aprender. Mundo viu você. Pra você aprender a não ir na frente. É, você tá pagando a craca pra quê? Pra quê? A Kate. Achamos que ele ia morrer, mas ele é que vai. Fudei, ó. Posso mandar uma inspiração pra ele assim? Fala! Só que uma inspiração meio que reversa. Eu vou falar, tipo, ah, eu vou meio que snobar ele falando, um mago não consegue ir silenciosamente. Assim. Ok, pode, joga outro dado. Tenta com inspiração agora. Você gritou? 19, viu? Ok, muito bom, muito bom. Ele sentiu o deboche na real, ele não ouviu, mas ele sentiu. Na hora que você ia pisar no primeiro degrau ali, no terceiro degrau da escada, tá? Você escuta o Purple cochichando baixinho, duvidando da sua capacidade silenciosamente. Aí você vai com mais cuidado ainda. Você percebe que no primeiro degrau tinha um musgo, e se você não pisasse com mais cuidado ali, você ia escorregar e podia até tomar um tombo ali. E aí você vai indo lentamente, descendo, quando você nota pés. 5 pares de pés estão no corredor. Que tipo de pé? Cortado? Tipo, deixado assim? Pés acompanhados de pernas. Pera, com o resto do corpo assim. Cortado. É sério. Eu essa pergunta... O corredor... Eu ouço as sessões só pra ouvir esse tipo de pergunta. O corredor, ele é... A escada. A escadaria, ela é... Ela desce cerca de 10 metros de... Mas é largo da cabine das pessoas pra passar os pés? Cabe mais até. A escadaria, ela desce cerca de 10 metros solo abaixo. Tá? Desemboca num corredor que tem 6 metros de largura e 3 metros de altura. Um corredor bem grande. E aí, quando eu desço a escada, eu vejo os pés. Você vê os pés. Vai chegando, descendo, aí você vê. Inicialmente, você vê 2 pares, assim. Tá? Aí você tem que desconfiar daquela baixadinha, assim. E aí você vê que tem mais 2 pares... E mais um par de pés. 5 goblins. 5 goblins. Montando guarda no corredor. Não era o corpo. Olhar pra cima pra ver se tem alguém olhando pra mim. Ninguém pode te atacar. Quem tá logo atrás do Fenharel? E Piante. Eu olho. Inspiração. Bom. Ah, fazer o quê? Você não paga pra isso, né? Bom, então eu vou tomar a iniciativa aí. Tá com os caras? Não, pera, todo mundo sabe que tem golpe? Não. Não, tô pra mim, a gente tá mais pra trás. Ele foi o primeiro a descer, seguido dela, seguido dela. Eu tenho. O restante tá na câmera. Eu tenho ainda. Duas taquinhas, pelo menos? Você tem uma cimitarra que eu te dei. Eu tenho uma adaga e um machado. Eu vou tentar ir dos dois lados. Muito berserker, essa menina. Sair correndo assim, porque eu acho que é a coisa que eu mais afiada que eu tenho. Ou eu tenho aquele outro machadinho no kit de Você vai normal. São 5 pessoas que estão ali. Você vai normal assim? Não, vou. Vai entrar em fúria? Não em fúria. Ah, não em fúria. Eu vou botar a mão no peito dela assim, eu vi ela sacando as coisas. O que ele mandou você? Eu tô entendendo, gente. Jamais. Assim que é legal. Assim que é legal. Eu tô tipo, o quê? Quando você fez assim pra ela, eu tava imaginando ela passando pros outros. Ia chegar no último e ia fazer assim pro último. É o que? São 5 mobiletes? 5 mobiletes. E 5 caras numa moto. 5 caras. Tá falando isso pra Kraka mesmo? Pra ela entender? A gente voltou. Voltou. E a Kraka começa a voltar. Não, a Kraka voltou. Eu não consigo pôr a mão no ombro dela. Ó, eu vou chegar no... Eu vou tentar subir o mais silenciosamente possível. Furtividade. É, imaginei. Pergunta. A gente tava falando consideravelmente alto fora da caverna, então eles não conseguem ouvir a gente fora da caverna. Fora da caverna não, porque tava fechada. Agora tá silencioso. Agora eles conseguem. Se vocês ficarem falando lá... Não é brigar. É porque eu ia conversar normal, mas agora eu tenho que fazer... Furtividade é o quê? Alan Turing. Destreza. destreza? Isso, bem, eu tirei 17. Você tem proficiência? Não, mas eu tirei 17. Agora alguém vai ter que mandar eu pra dentro de novo. 17, ok, beleza. Sobe lá, pé ante pé, silenciosamente. Eu? Você subiu também? Não, não subi, tava subindo. Eu segurei você, não, tá? Não, okay. Você fala. E eu subo e você fica. Pode ser? Eu vou pegar a capa assim, ó. Colocar ela na minha frente. Vocês veem a Pepiante subindo bem silenciosamente. A cena que vocês estão lá em cima vem a seguinte: Ferrarel desce, Bipiante vai descendo, a Craca desce até a metade só. Aí fica parado. Aí ela começa a voltar, ela para, começa a descer de novo. Aí aparece a Bipiante subindo bem silenciosamente. Como um gato. Já pegou pra cima, digitação é voz também. Chama todo mundo pra cima. Não dá. Você acha que é craca? Vai subir a escada sem fazer vergonha. Eu viro ali. Olha aqui, só vou passar falando. Eu vou dar os minutos. É a hora de usar os planetas. Joga furtividade. Descendo também. Joga furtividade. 15, 16. Quatro, 17. Ai, tinha que ser. Espera um pouquinho. Por que não queimaram? Gente, por que caralho todo mundo foi descendo assim? Ah, você porque bom, aqui, né? É silencioso. Bom, não foi descendo porque eu perguntei pra vocês se não era legal os batedores irem de boa. Primeiro. É só que os bruxos. Tá de boa. Acabou pra gente, né? Destreza, pô. Quem é o batedor? Só você é o batedor, cara. Então. A gente é o batedor. Ah, mas ela bate com magia. Eu deixo porque eu tenho furtividade. Ela é na sua, ela tem. Ok. Quanto deu o teste de furtividade cada um de vocês que tá descendo? Show. 16. Beleza. 14, seu Sky. 14. Eu não desci. Topzera. Eu tava falando com a Bibi. Ficou lá. 4. Ei. Vem o Traco. Ai, não. Trago, né? Aquela armadura do cheio do anelzinho vai chacoalhando. Eu mandei tudo. Mais ele com o purple. Meu Deus, estou começando a odiar. Eu reparo que eu tô fazendo muito barulho. Ele podia ter morrido. Eu reparo que eu tô fazendo muito barulho. Repara. Eu tive uma ideia. Das duas dos línguas que também. eu falo Goblin também. Ah, sim. Então eu vou falar pra eles. Ô cambada, tô levando jantar! Mas gente. Quando você começa a descer. Fala Goblin. Eu falo Goblin. Ferrarel e Kraka, vocês estão mais pra baixo? Vocês percebem os Goblins ficando exaltados os pezinhos. Eles começam a conversar entre si. E aí escuta ele parando e gritando alguma coisa no idioma dos Goblins pra eles. Você vai jogar pra mim um teste de. Deception, dissimulação, né? Traduzir. Eu entendo, eu falo Goblin também. Enganação. Aí, a enganação eu tinha. Não tinha. Gente, qual é o seu pedido? Mais um. Mais um? É, carisma. Ah, enganação pra. Não, eu só peguei enganação pra uma calça. Carisma. Ferrarão entendeu tudo que ele falou. Dá pra usar minha inspiração? Eu acho que agora é uma ótima hora pra usar minha inspiração. Pode usar. 17, caralho! 18 mesmo. Ok, vocês escutam eles se esmugando. Já era sem tempo, estamos com fome. E aí eu vou. Agora eu vou andando fazendo barulho, porque a impressão que dá é que é um corpo pesado. Tá, tá, tá. Ok, fazendo barulho. Não tem mais furtividade aqui. Eles ainda não estão me vendo, mas estão escutando barulhão. Estão escutando barulho. Eu percebo que alguma coisa deu certo e desceu atrás. É, aparentemente alguma coisa deu certo, porque ele para, fala alguma coisa no idioma dos caras, depois ele começa a descer com mais confiança ainda. Fazendo muito mais barulho, o que com certeza abafaria o barulho de todos vocês. Só que ele fala que tá levando comida. Vocês não escutaram? Eu falo ele Goblin. Ele fala Goblin. Você fala Goblin e não fez isso. Você já parou pra pensar que eu posso achar agora que você tá aliado a ele, tá ligado? Eu literalmente fui de um rush pra matar um e fui sangrando por ele. Acho que um. Talvez você tinha uma rixa com ele. Sim. Torcia pra outro time. Ou fez uma dissimulação ali. O ataque dele não foi fatal. Eu, como entendi, eu encosto na parede pra ver se ele vai passar e. Tipo, usando a craque de escudo, assim. Eu não entendi. Pra ver o que ele vai fazer. Eu passo por eles e falo. Não era pra ser assim. Deu certo. Agora é uma ótima oportunidade pra você se atacar. Isso muito baixo. Eu vou tentar ir mais pra frente e daí assustar. Me piante, okay. Você ainda tá lá em cima? Não, desse já. Ah, você já. Só eu tô lá em cima? Não. Você pode até proteger, né? Não, não, tá comendo mesmo de descer porque eu não tenho nada pra usar. Por que eu vou na frente? Avança os dois em minha reta. Por que você ataca desse lado? Vai logo, meu. Eu vou atacar desse lado, você ataca desse. Você acha que eu. Eu dou um tapa no. Riak, unga, aleca, boloca. Eu. Essa comida não vem logo? Já tá aí. Tô. Puxa as duas cimitarras. É. Eu quero agora fazer intimidação. Intimidação? É. Contra cinco goblins? Pra quê? Porque agora eu. De que forma? Eu vou ir já, um pouquinho mais próximo. Tá com surpresa, porra. Então, pra quem você você quer se usar como isca, né? Mas aí tem que ir com alguém. Ele é isca. Eu sou o Sky. Se eu só atacar com surpresa, eles vão. Ah, nossa, meu Deus, mas eu não sou capaz de matar os cinco de uma vez. Ah, você vai matar esse susto? Você é feio, mas não é tanto, mano. É porque a gente tem um exército, cara. Se eu intimidasse, eu não sei. Se eu ver que ele vai só parar, eu vou jogar lá de gelo. Brasil, pra pegar de surpresa. Certo. Pra deixar eles de reação. E só nessa conversa, já tem todo mundo chegar, menos o Marcos, o Sky, porque ficou assim. É, se o Sky quiser, até ele. Não, não, mas o Sky não quis não. O Sky tá vendo bem de longe, assim, o que que tá acontecendo. Okay. Não tá vendo. Lembrando que tá todo mundo na escada, sentindo. É uma linha reta. Bom, ok, vocês três estão na minha frente. O que vão fazer? Eu saio correndo na frente e vou fazer aquilo que eu já ia fazer. Right, craca! Ok, vou lá no iniciativo. Craca, soltou o machado, tá com duas adagas? Não, eu tô com um machado numa mão. A outra pergunta é, naquele kit lá que eu tinha, eu peguei e... E eu ganho aqueles dois machados lá, pequeno? Ou não? Não, você escolhia ou machadão ou dois pequenos. Ou adaga e dois pequenos, eu não lembro o que era. Era uma opção. Então, eu tô com o machado e a adaga. Não, ok. Eu vou tentar fazer ação isso. E ação bônus. Então é isso aí. Saí correndo. Ok, muito bem. Oito. Mas que vai no plano. Mas qual que eu somo? Com? Mais a força, mais a proficiência. Então vai dar 12. 12. Que ruim, não quer melhorar isso não? Ataque surpresa ganha alguma coisa? O ataque surpresa funciona assim. Não. Eles estão esperando o jantar. Do nada aparece a craca correndo. E acertando eles, tá? Pergunta. A armadura continua protegendo eles normal, normal, tá? Só que eles estão surpresos, eles não vão ter ação durante uma rodada inteira. Eles vão estar durante uma rodada inteira à mercê de vocês. Se eles tivessem intimidado, eles não iam começar a atacar com desvantagem? Mas se eles tivessem intimidados... É essa a intuição. Se eles ficassem com medo, eles não iam poder se aproximar da fonte de medo deles. Ah, é... Eu posso tentar, então, de novo, com a inspiração? Pergunta. Pode. Eu ouvi a craca gritar, não ouvi? Ouviu. Então, você sei que e o resto da montanha. Eu posso tentar usar o dragão objetivo do também. Montanha. Já que se a craca grita, que algo tá acontecendo. Então, eu posso descer? Eu demoro muito pra descer? Calma que vai na sua vez agora. Você quis ficar em cima, agora fica lá em cima. Não, tá lá em cima porque eu não tinha nada pra fazer. Você tem... Quais habilidades de ladino você tem no primeiro nível aí? Ataque furtivo. Ataque furtivo só? Mas não, tenho outras, deixa eu ver. Ele claro. Não enxerga, não. É, então, você não tá enxergando, rapaz. Não, ela tá curtindo. É claro que. Gente, pegou a tocha da. Sim, não, ela tá com uma tocha, na real. Se ela tá com uma tocha, que. Quem não tá enxergando nessa brincadeira sou eu. Dei a tocha pra você. Oi, você deu a tocha pra mim? Ah, então eu tô com tocha. Por que você tá com a tocha? Porque eu sou um pau no cu. Eu enxergo no escuro, eu não preciso da tocha. Ah, real. você é a pior pessoa pra ficar tóxico. Não, tô lá em cima, tipo, galera. Eu jogo a tóxica. Por favor, faz isso! Ele tá te dando verdade lá no primeiro. A galera, que rolê! E eu vi o Paulo também segurando. Bom, boa sorte. Ó, a craca. Ah, sai correndo. Começa a atacar. Os goblins, eles ficam surpresos. É a chance que vocês têm de atacá-los antes que eles revivam. Certo. Tá? Se vocês optarem por atacar, vocês podem definir a ordem que vocês querem fazer os ataques. Tá? Pergunta, mas eu entro nessa jogadinha, se eu descer as escadas muito rapidinho? Sim, entra também. Tá bom. E aí vocês vão ter uma ação inteira, todos vocês, antes dos goblins agirem. Uhum. Se vocês não tiverem exterminado os goblins nessa ação inteira que vocês têm, né? Não tiverem liquidado com ele, seja matando, seja imobilizando, ou sei lá o quê. Aí a gente vai jogar a iniciativa pra ter uma segunda rodada de combate. Ah, tá. E aí vamos ver o que vai acontecer. Ah, tá. Vocês têm uma chance pra pegar os caras. Então tá, eu vou jogar com a inspiração. Isso. Piorou! Caraca, eu posso dar uma inspiração pra cá? Não, já gastou. Já não acumula. Vai ser 13. 13. É 12, você tinha tirado 12, não? É, não piorou, não. Que pena, craca. Mas você sai correndo com tanta ânsia de atacar o Goblin, né? Descendo aquela escada com tudo que você acaba tropeçando os seus próprios pés, vai com o machado e buf, bate o machado na parede, arranca um pedaço de tenebra ali no afresco, comete uma outra blasfêmia. Boa. E os Goblins, assustados, eles começam a gritar entre si, desesperados, sem entender o que está acontecendo. Eu tô vendo sua ação bônus, você pode atacar com a daga. Tento atacar com a daga. 7. Deu 7, mas não pega, né? Eu bêbado, não sou melhor. É, monge por um bêbado. É. Lá em 7 com... Pera, quanto que eu tenho mesmo? Aqui, ó. Você já tá marcando. Ah, não, é verdade. Aqui, ó. Mais 4. É 11. Então, 11. Também não acerta. Ah! Na parede. Ah! O Goblin dá um pulinho pra trás e eles começam a gritar desesperados. É... A gente não vai rolar iniciativa pra gente. Não precisa rolar iniciativa, desde que vocês não briguem entre si. Raio de gelo. Que? Raio de gelo? Eu consigo enxergar pra onde o raio de gelo tá indo? 20 no dado. Nossa, cara. Nossa! Assim, caramba, ok. Crítico. Dobro do dano. É D8? Joga o... D8. Raio de gelo é D8. Você vai jogar o dobro dos dados que você joga normalmente. Não, sobrar. Então eu jogo duas vezes. Duas vezes. 5, 6 de dano. 6 de dano. Ok. Eu vi onde os raios de gelo bateram. E agora com essa informação eu consigo dar charge neles. E atacar. Que antes, como ninguém para pra ver estratégia, eu não tava vendo nada. Então vamos lá. Não tem como ter estratégia quando você tem um barba no meio. Eu reparei. Kraka Jenkins. A estratégia é bate. O mesmo Goblin que ela tentou acertar e que errou, você manda o raio de gelo assim na cara dele, ele fica atordoado, se apoiando assim, e você percebe que ele tá escorregando e já desfalecendo, já tá quase morrendo. Quem vai agir agora? Eu agora que eu vi onde os Goblins estão, eu vou dar charge e atacar okay. Se estiverem por perto. Certo. Pera aí. Eu não vou nem montar mapa aí por enquanto. Vamos ver como é que vocês vão se sair. Tem... E 2. Aqui vai dar 16 e esse aqui vai dar 8. Ok, 16 acerta, 8 não. Vamos rolar o D6 então. Qual Goblin? O que já tava ferido? Algum outro? O que já tava ferido? O que já tava ferido? Você nem rolar dano. Ele tava com um PV só. Aqui, né? Desperdício. Aí, com o rosto congelado, você chega, bate com a sua cimitar, explode a cabeça dele e cai no chão sem vida. É, eu vou. Calma, gente, são 5 que a gente tirou 1. Isso, um morreu. Ok. Vou... Três atacaram, um morreu. Três atacaram. Gente, é um pra cada agora. Calma aí. Também te amo. Eu vou. Dar um ataque. Peraí, cadê minha ficha? Eu vou fazer um ataque direto. Um ataque normal. Uhum. É isso. 11 mais dá 13. 13? Uhum. Não, certo. Mas eu vou usar minha ação boa. Peraí. Posso? Você pode usar a estratégia agora. A Kraka tá lá embaixo. O Tarko tá lá embaixo. Tá? E cada um deles tá de frente. Ah, não. Eles atacaram todos mesmo. Sim. Não tem como flanquear ninguém pra jogar com vantagem. Então, o que eu ia pedir era, tipo, é porque assim, eles estão ali, aí eu pulei por cima do Goblin caído, porque eu vi ele caindo. E aí eu tentei acertar um chute em um dos Goblins, mas o Goblin... O que o Goblin fez, Jefferson? Quando você voa, vai na voadora em cima dele, tenta atingir ele, ele se encosta na parede. Você passa assim ao lado dele, tá diante dele. Eu posso usar minha ação bônus pra tentar... Dá um outro ataque, com certeza. Dá um chutão na garganta dele. Um tapinha na bunda, dá certo. Tá, agora foi 15. Acertou em cima. Tipo, no meio da garganta dele. E aí eu viro, tipo, eu vou na voadora, eu caio no chão, eu só viro e dou uma... Ok, joga dano. Um D4 mais seu modificador, acho que de destreza, né? Deu D4. Galera, não, o segundo não tem. Não, é só o D4, gente. Ah, é, só o D4. Gente, vocês são muito honestos. Três. Gente, não, nas minhas rodinhas o que o mestre falava era lei. Se o mestre errou, paciência. Ah, que cuzão. Não, não é ser cuzão. Que cuzão. Eu sempre aprendi que o que o mestre diz é lei. Às vezes o mestre quer te ajudar, né? Então. É três. E aí, eu acho que eu ainda não gastei toda a minha movimentação aqui. Eu não vou contar a descida da escada pra vocês. Não, eu não me afasto um pouco do Goblin. Ok, dá uma recuada, beleza. Jeff, vai ser muito ruim se eu pedir pra você explicar a cena assim, em campo mesmo? Tipo, onde estão os Goblins? Não. É porque é só pra eu poder pensar direito no que eu quero fazer. A gente fazer besteira. Tá vendo? Agora eu tô seguindo meu conselho. Não, eu sempre segui, tá bom? Eu vou usar ainda algo que você me disse. Quando você desce correndo, você se depara com o seguinte corredor. Ó. A sala onde vocês estavam. Corpício de tenebra. Giradinho assim. Os pininhos de cima e de baixo eram pra isso. Tá? Uma escada. Que desce. E sai num corredor. Um longo corredor. No final do corredor. Tem uma porta que está fechada. E é uma porta só. É uma porta só. Tá? E aí tem. Uf, de uma égua. Um goblin aqui. Outro goblin aqui. É daí pra você. Mais um aqui. Põe um mais um aqui. E um outro aqui. É, e esse aqui, muerto. Qual que eu quero? E aí tá, quem quer? A craca. Aqui. O Fenharel, cadê o Fenharel? O Fenharel aqui, assim, na beiradinha da escada. Cadê? Aqui o Tarco. Aqui, assim, diante dele. Cadê Bipiante? Bipiante? Eu. Bipiante? Isso, essa não. É essa aqui? Bipiante, aqui, assim, ó. Bateu nesse aqui, voltou. Então o resto da galera tá toda... Hã? Ah, onde? Mais pra cá, Ah, pra cá? Aqui assim? É, aqui. Bateu nesse? Qual que você bateu? Nesse, daí uma acrobacia bem louca. Ok. Vim pra cá. Beleza. Deu mortal pra todo mundo. Deu mortal combat. Eu queria fazer duas perguntas geladinho. Pode? Eu não entendi bem. Incrível. O. Tá dizendo que o ladino pode dar ataque furtivo se tiver uma criatura. Um aliado até... corpo a corpo com o inimigo. Ele não precisa flanquear mais. Não precisa flanquear. Então você não precisa estar atrás, nem lado. Ou se ele tiver vantagem na jogada de ataque. Então, se, aí, por exemplo, se tiver vantagem na jogada de ataque, até a distância ele consegue dar o ataque furtivo. Sim, ah, eu ia dar ataque furtivo. E quando dá ataque furtivo, é sempre joga dois dados? De D20 ou não? Não. Não é vantagem, mas não joga os dois. Não é vantagem. Tá bom, então. Se ele estiver jogando com vantagem, por algum motivo qualquer, ele vai jogar dois D20. Então, assim, só pra contextualizar a minha jogada. Eu tava com uma tocha, eu consegui achar alguma coisa pra prender a tocha na parede e eu não ia com a tocha. Você pode jogar a tocha até no chão, se você quiser. É que a tocha no chão apaga, não apaga? Depois de um tempo. Então, não tem como eu pendurar ela em algum lugar. Esse tempo não é instantâneo. Então... O combate é rápido. O combate é rápido. É. Tá bom, então. Então eu joguei. Imagina, você joga uma vela no chão, ela vai ficar aí uns 5, 6 minutos até apagar. Joguei a tocha no chão, iluminou todo mundo. Isso me facilitou tanta coisa. Todo mundo deitou no glitter agora, tá iluminado. Ok. Eu chego na que a Bipiante tá atacando, que é isso daqui, e tento ataque furtivo. O que certo. Que eu faço agora, gente? Só, ó. Gente, 6,5. Esse? Não, você não consegue. Paramos ou encerramos? Não, porque ela tá lá. Tem que estar tá 1,5 metro, tá vendo? Ela tinha que estar tá aqui. Ah, entendeu? Só posso atacar uma. Se ela tiver alguém do lado. Sim. Paramos o jogo por aqui? Ou a gente, cada um tem um jogo ainda. Só terminar a rodada? Só. Terminar a rodada, a gente você para? A sua? Não, você não vai fazer. Não, vou fazer. Então vai lá, Sky. Então, eu acabei de descobrir eu que eu não posso tentar. Eu fotografo como tá a cena depois, se eles não morrerem todos. Não posso tentar um ataque furtivo nesse, então tenho que vir com um ataque furtivo nesse. Pode ser. Né? Isso aí. Só uma pergunta, eu posso usar o Slay of Hand como ação bônus ou ação principal? Tipo, tentar tirar alguma coisa dele? Porque todos eles estão armados, eu posso tentar atirar. Além, depois de atacar, tentar pode, atirar. Pode. Você pode usar isso como se fosse a sua interação com o objeto. Show. Pegar um negócio que tá nele. Aí vai fazer um teste resistivo. Ok, eu jogo um D20 então pra ataque furtivo, né? Isso. Jogar cê, de ataque normal. Você vai atacar de novo? Você põe o seu bonequinho lá? Ah, tá. Não, é. Eu já tô aqui. Tá flanqueando ele? Aham. Uh-huh. Okay. Deitadinho, como você. Tá flanqueando ele, então você joga com vantagem. Dois dados? Dois dados. Show. Que rainha abençoe meus dados. Eu tô atacando o azul, porque eu não podia atacar o que você atacou, porque você tá muito longe dele, pra eu poder dar um ataque furtivo. Tá atacando o boss. Show. O boss. 20 natural. Pois eu sou muito bom. Tá vendo? Eu você começa a agir como ladino, o destino favorece. Não, a rainha abençoou os meus dados. O destino favorece. Mas, você tá atacando com a daga? Foi. Eu tô atacando com a rapieira. Ah. Ok, rapieira um D8, né, de dano. Então você vai jogar um D8 de dano da arma, mais um D6 do ataque furtivo, certo? D8 mais um D6. Só que você critou, você tirou um acerto crítico. Então você joga o dobro dos dados. Mas a rapieira não tem acuidade? Presta um D6, por favor. Tem. Ah, esse é um D6? Então ele soma mais a destreza. Dois D6 e dois D8? Exato. E, somar a sua e mais a sua destreza você vai somar. Não, então assim, eu acho que eu matei o boss. Grandes possibilidades. Muito de nada. Calma. Sabe que o ladinho é apelando pra caralho? Você tira um em cada dado, eu quero ver. Não. Ainda o, gato de, Zorotinger tá me ajudando agora, então vai ser 6 em todos os dados. Quero só ver. Pede pra mim, meu mano. 6. 12, 17 de dano, mais sua destreza. Minha destreza é... Modificador da... Mais dois. Então dá? Não sei. 12, 17. Humanas. 19. Gente, eu fui sincera ainda. Agora, tá? Agora isso é um ladinho causando dano. E eu só ataquei, só. Eu ainda tenho minha interação com o objeto. Nossa, real, foi muito gato de Schrödinger isso. Todo mundo conhece? Não, é Schrödinger, não é? Schrödinger. Alguma coisa. Gente, é alemão, ninguém precisa saber falar. Enfim. Os alemães precisam. Os alemães, acho que precisam falar. Os alemães falam em 19 de dano. Isso. Você não matou. Não! Ele resiste bravamente. Tá, mas quando você crava a sua rapieira assim no meio da garganta dele. E aí ele cambaleia pra trás, deixando o capuz que cobre a cabeça dele cair pra trás, tá? Você vê o rosto dele, e o rosto dele é todo marcado assim, com símbolos místicos profanos. Tá? E aí ele vai recuando pra trás, assim, segurando a garganta com uma dor agudíssima, tá? E cambaleando, e você percebe, diferente dos outros que estão todos vestidos com armaduras de couro, né? Esse aí ele traja apenas um manto. Um manto similar ao que o Ferrari usa. Show. Similar ao que o Purple usa. Só que menos chamativo. Eu uso capa, não uso manto. Deixa. Tipo assim, ó. Imagina esse carcamano aqui, só que com rosto de goblin. Deixa eu perguntar então. Eu tentei tirar algo dele e ele não tinha nada pra tirar, né? Porque. Ele tem uma daga. Tirar algo dele. Ele tem uma daga. Ele tem essa daga aqui. Como ele caberosa. Tá, quando ele tá cambaleando, então posso você tirar? Pode jogar o Slade of Hands ali. Ok, eu jogo Punga. O Punga. Um D20? D20. Escolhe qual D20 eu vou pegar. O rosa. O rosa? É isso aí. Esse rosa é show de bola. Com fé. Eu posso usar uma inspiração? Pode. Não, eu vou jogar primeiro e daí se precisar eu jogo com uma inspiração. Começa a jogar antes. Começa a jogar certo. Sim, sim. Vamos ver. 12 mais destreza mais o. A consciência. Eu vou jogar pra ele 16. Um teste aqui. Destreza. Que vai ser um teste de destreza pra ele esquivar de você. Ó, destreza pra ver se ele esquiva e você não rouba ele. Não esquivou, ele tirou 6. 8, né? 6. Tá bom. Ah, 8? Ok. É 8 ou 6. Tanto faz, eu acertei. Ele vai tentar levar a mão dele ao punho da adaga, mas você nota uma coisa interessante. A adaga tá aqui. Sim. Normalmente alguém sacaria a adaga assim pra espetar alguém, né? Ele vai com a mão assim, pra puxar a adaga assim, tá? E ele não vai com uma mão na adaga, ele vai com as duas mãos na adaga assim. Ele tá? Vai cometer seppuku. Mas você vai mais rápido e puxa a adaga da bainha dele. Tá bom. Eu tenho mais alguma ação? Ação bônus? Movimentação? Isso foi sua ação bônus. Ah, tá. Eu tenho movimentação, alguma coisa? Aliás, não. Isso foi sua interação com o objeto. Você tem ação bônus. Eu tenho ação bônus. Você pode desferir um outro ataque com a outra mão. Que agora você tá com uma adaga. Com uma adaga. Eu tenho movimentação? 3, 6. Ainda tem movimentação. Ok. Então, como ação bônus, eu... Gente, nossa, mas eu tô fazendo coisa demais. Eu tô assustado até. Você pode dar mais um ataque nele. Eu posso dar mais um com ataque. Com vantagem, porque você ainda tá flanqueando com a bipiante. Tá bom. É isso que eu vou fazer. Acaba o serviço, né? Sim, é. Serviço. Por favor. Ladrão de primeira. Eu jogo 2 de 20, então. 2 de 20 de novo. Assim, né? Não é mais furtivo, porque furtivo é só uma vez por turno. Não, aí já seria apelação demais. Já seria demais. 19. Ok, acertou. 19 dado. A daga na garganta dele joga um D4 de dano. Não soma sua destreza dessa vez. Caramba. Nem duplicado. Nem duplicado. Nem duplicado. Não, dois. É. Dois. Um. Não, não sei o que é. É um? Aqui, ó. Ó, tá vendo que o outro tá embaixo? Ah, eu de baixo. Então, tirei um. Ah, não, eu de baixo. É. Espera. Bom, 20 de dano tem um. É, espero que ele tenha 20. Não, ele tem um pouquinho mais. Tá. Isso então. Deixa ele bastante ferido, muito ferido. E minha numa situação pior do que vocês imaginam. E minha movimentação é pra vir piante, né? Pra gente flanquear um ou outro, tipo, back to back. Eu já estão flanqueando, você não precisa nem se mexer. Não flanquear assim, tipo, ela defende as costas, eu já defendo as costas dela. Pra vocês não serem flanqueados. Sim, sim. Mexe lá. Quem vai agora? Eu. Vai lá. Rajada. Muito bom. Vercellis. Nesse daqui mesmo, no azulzinho. Ok. Fica aqui. Vai todo mundo batendo boss? A gente podia não matar boss. Vai todo mundo batendo boss? Real. Nossa, acertou. Mais 16, 5, mais. Acho. É destreza? X, é que seu carisma, seu modificador de carisma, mais só pra eficiência. Só falta um pouco de grito, porrada. Não, falta. Hybrid ainda. 18. Tá certo? Não. Gente, lembra que ainda tem mais 3. Ele não tá de armadura. Então a CA dele vai lá embaixo. É só 13. Vamos só terminar isso daí. Agora você rola um D10. Joga um D10. 7. Ai, caramba. Matou o boss. Matou? Não. Nossa! Mas esse boss aí... A rajada vai explodir assim no peito dele. Buf, abre um buraco no peito dele. Ele vai cambaleando, tentando se apoiar nas paredes. E ele vai dar seu bônus. Uma facada. Hoje pode. Hoje pode. Ela pode pegar hoje e pode tudo. Objeto, tirar a faca. Termina a movimentação e dá a facada. É que, na verdade, pelas regras... Ação bônus pra dar um outro ataque é quando você pegou a ação de ataque. É. E ela pegou a ação de conjurar uma magia. Mas hoje pode. Uhum. Vamos ver se mata esse cara. É, gente, vamos combinar e não matar o cara? Eu concordo que é bem piante. É bem piante. Acertou. Tá bem certa hoje. Acertou. Não, 11 mais os bônus que você tem, que já dá os 13. Joga um D4 de dano da daga. Ai. 4. As de tenebra. Matou? Tem que se fuder. 31. Não, quer ver. Gente, não vou matar. Cis, ele não, tá por 2 pontos de vida vamos agora. Vamos deixar ele vivo, por favor. Tá, então amarra ele. Sim, sim, faz. A Vercellis vai pegar, crava a daga assim, na base do crânio dele assim. Não consegue nem falar mais direito. Quem vai agora? Eu. Vai, Ygritte. Mas eu tô na escada. Eu não vou sair. Uhum. Eu vou descer até aqui. Ah, não, verdade, eu dei a faca. Ah, aqui, ó. Sai daqui. Sai daqui. Gente, eu tô parando pra pensar no negócio. É o boss. Eu vou lançar uma chama sagrada nele. Mano, não vou matar! Não vou matar, o time não mata essas porcarias! Quem não é o boss, né? Não, você acertou, não é o boss. Não é o boss. Você tá pensando a mesma coisa que eu, né? Você só flanqueou o boss. Eu tô pensando nada, você quer matar ele. Galera, não vou. Galera, é sério. É que o boss eu acho que é importante. Tá, eu acho que pra mim é outra questão. Não, pra arrancar informação, isso. Quanto que é a dificuldade pra resistir a sua magia? A gente já. Qual que é a dificuldade pra resistir a sua magia? Mexer com 20. É, eu acho que magia, não, cara. 13? Ia ser bom pra você, ia ser bom pra ele. Não, pra mim deu 12. De novo, aquele brilho avermelhado no céu. Desce assim, aquela coluna de chamas douradas, né? E aí joga o dano, um D8. Ilumina, Senhor. Ilumina, Senhor. Ilumina, Jesus. Nossa, tirou um. Caraca! Ah, não, joga esse dado de novo, pelo amor de Deus. Não, galera, não vou mais. Jeff, não, Jeff, a gente joga de novo. Joga de novo. Gente, eu tô muito preocupado em matar esse boss é importante. Ah, agora sim. Morreu. Não é um problema dele ser importante, acho que é outro problema que vai acontecer. Não, ia ser bom pra ele se a gente falasse com o boss. E aí quando some aquele brilho, só tá o esqueletinho. A gente fala que é o fantasma. E ele cai pra trás. Só sobrou o esqueleto, né? Só sobrou o esqueletinho. Ah, que sorte. Cai pra trás o esqueleto dele. Todo carbonizado, retalhado. Mata com fogo. E aí quando ele morre, desaba a caverna, todo mundo morre. Mentira. Opa! Acabou a aventura, vamos embora. É. E foi isso, galera. Na próxima aventura, samurai. Não, foi só o Merlin. Estou jogando dado e tacando uma raiada mística no Goblin vivo mais próximo de mim. Ok. Qual é? O mais próximo ali no cantinho. No cantinho aqui. No canto direito pra nós. Um. Você acertou. Ok, Purple. Uma falha crítica. Alguma coisa ruim vai acontecer. Ah, pronto. Eu esperei a rodada inteira pra chegar. Ah, tá. Não me acertando, eu tô ótimo. Ok. Todo mundo fazendo o negócio certinho. Mas pode ser que ele acerte alguém. Gente, eu fiz uma jogada que funcionou e o Purple vai e caga. Não, mas não tem ninguém na linha de frente. Então, mas eu acabei de lembrar que as paredes são mágicas, vai ricochetear. Não, ele vai tacar na bunda do carinha que tá aliado na frente dele. Valeu! Valeu! Não me acertando, eu tô ótimo. Dá pra acertar. Purple. Tira no pé. Vou falar o que vai acontecer com você. Já não tenho medo, mano. Vou falar o que vai acontecer com você na próxima sessão. Nossa. Ele vai ter bastante tempo pra poder ver. Não, na verdade é que eu tô sem aqui, mas eu vou fazer você rolar numa tabela aleatória de desgraças. Nossa, que show! Nossa, ele já é! Não, que show, gente! Fudido, né? Mas isso vai ser na próxima sessão. Mas basicamente, quando você vai atingir ele, você se desequilibra, desconcentra da magia e ela sai toda errada. O raio ele vai todo torto, pega na parede, não acerta o Goblin. E você se fere nesse processo. Eu me firo. Provavelmente. Ai. É, você que tirou o erro crítico e vai querer ferir os outros. Se tivesse alguém na frente, a gente até poderia fazer isso, né? Mas. Ai. Nem pra ter ninguém na frente ali. Nossa, pra te ajudar. Nossa, mano. Deixa eu ver se eu não tô com a minha tabelinha aqui. Não, não estou com a minha tabela, infelizmente. Não, não. Ó, pra quem não viu, o símbolo de tenebra que vocês viram lá em cima é isso aqui, ó. Ai, gente, lindíssimo. Eu quero. Se alguém quiser, um chaveiro e me dá. Tem um chaveiro, tem um chaveiro. Eu tenho. De tenebra? De tenebra. É, tem na bolsa dele. Nossa, não, não tá na minha bolsa agora. Não, né? Tá eu em casa. Eu vou ter que esperar duas semanas. Tem como comprar o de Ju? Tem, tá na tua também. Tem como comprar o de Caim? Não, tá na tua. Ah, é o... Tá na tua ainda, não saiu o chaveirinho. Estou possesso com isso. O de Raim já saiu. Nada a ver esse círculo de Tanatói. É o Nimbi. O bonequinho, Nimbi foi o último que saiu. O símbolo de Tanatói, na verdade, é o Jeff. Oi? O símbolo de Tanatói, na verdade, é o livro com a lâmpada em cima. De Tenebra é o mais da hora. É o livro com a lâmpada. O Raim é o melhor, é uma raposa. Raposa significa o que? Conhecimento. Jeff, você vai descer lá no céu? Raposa sabe. Eu acho que eu vou dar uma passada lá. Nossa, eu vou querer muito matar. Vocês vão pra lá? Eu vou pra minha casa. Que é lá. Hoje tá tendo festival Japa lá, gente. Sim, tá. Matsuri. Você vai pro festival, Jeff? Eu acho que eu vou dar uma passada lá, sim. Ah, você vai, Jeff. Eu vou. Vamos? Ah, se eu puder voltar com você também depois? Assim, eu não pretendo ficar assim muito tempo lá. Lá comer e voltar. É basicamente isso, comer e voltar. Eu vou lá pra dar uma olhada. Eu vou lá comer, dar um abraço no povo do Kendo. Dá tempo? Um abraço dos japoneses? Um abraço dos japoneses. Pra casa? Pra casa, só rapidão. A gente vai lá só pra trocar, colocar o tênis, tá? Joia? Aqui, posso? Lá. Tem muito espaço no carro? Ai, que eu não vou levar o meu projeto, assim. Tem? Dá uma varrida aqui? Não, não precisa. aqui pra poder ver a... do jeito que tá, isso aqui tá... um luxo. Ai, nossa, planta, você não tem noção.